Cristo. Não, na verdade, assim, como eu descobri dessa... Como que é? É uma epidemia? O que que é? O negócio já tá tomando conta? Então, vai começar agora. Não começou ainda. Ah, não começou ainda. Não começou ainda. Ah, tá. Eu achei que já tava um negócio... Você está no Brasil vivendo sua vida normal e dá merda. Sim, não. Eu vim pro Brasil. Eu sou um cara que tá procurando um país tão tranquilo, longe de guerra, longe de qualquer problema político. Então você errou. Então... Eu tô procurando essa coisa mais alegre que o nego fala que o Brasil é, entendeu? Então eu tô aqui ganhando minha curtindo minha aposentadoria. É, pro americano, o Brasil é festa todo dia, filho. É verdade. Ok. Muito bem. Tem que ter. Você ficou traumatizado com guerra, essas coisas também? Por isso que você tá vindo pro Brasil? Não, foi tranquilo. Na verdade, eu fui treinado pra ter esse psicológico um pouco... Mas é frio. Tudo bem, você foi treinado para ter um psicológico mais frio. Certo. Mas a guerra te incomoda de uma certa forma. Sim, incomoda. Porque além de eu ser... E você faz um tratamento psicológico de vez em quando para ter certeza que você está bem, né? Sim. Ok, sou a médica Tamires. Todo mundo envolvendo psicologia. Que bonito. Ok, você se trata com a doutora Victoria alguma coisa. É Victoria, né? Na verdade, eu conheci ela quando eu tava precisando de um quebra-galho no meu apartamento. Tava com vazamento. Aí eu descobri que... Aí na conversão ela começou a me indagar. Tá certo, você é paciente ocasional dela. Sim. Beleza. Doutora Victoria... É Victoria, né? Verônica. Verônica Mars. Verônica. Eu não sei Verônica do que ela é, só sei que ela é Verônica. Verônica é a marido de aluguel. A gente zoou ela, a gente falou que é garota de aluguel. É prostituta. Então tá. O que mais quer saber? Acho que basicamente isso. Assim, aquilo que eu falei pra você, entra em conflito as características dele. Ele é um cara que sofreu com a guerra, só que ele é um bom samaritano. É o comediante. Sacou? Praticamente comediante. Tá. Bom, é uma sexta-feira. É realmente. Dia 17 de... Que exagero. Uma sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Tá. É um pouco antes da hora do almoço. É manhã, começo da manhã, tá? E como de costume, uma vez por mês você vai até a psicóloga pra fazer uma checagem do seu intelecto. Uhum. Da sua psique, saber se você ainda está em bom estado. E ver se meu tempo de guerra foi... Meus espasmos são referentes a esse tempo. Uma tração de reflexo, sabe? Certo. Mas você... É um ex-militar, você tem a disciplina militar, tudo. E por conta disso você adotou esse procedimento de uma vez ao mês, pelo menos na psicóloga, né? Pra ela dar uma avaliada na sua condição psicológica, ver se você tá tudo bem, se você tá surtando feito o Rambo. Né? Uma semana antes do carnaval. Uma semana antes do carnaval, vocês lembram? Uma semana antes, né? É. Uma semana antes do carnaval, início, 17 do 2. Praticamente início das aulas, né? A galera já foi até a faculdade pra checar quem foi aprovado na Unesp, na Uniara, né? Então, as ruas da cidade estão um tumulto por conta da chegada do carnaval, por conta do grande número de estudantes que estão na cidade, tá? E você tá ali no começo da manhã, você vai até a psicóloga, faz a sua consulta a ela, costumeira, tá? Ela diz que tá tudo bem com você, você não precisa se preocupar com nada. Ela só recomenda que você saia um pouco mais de casa, converse mais com as pessoas, né? Que você não fique só com o seu cachorro, né? Porque não é bom você não ter convívio social com as outras pessoas. Fora isso, ela deseja pra você um bom dia, né? Na hora que o seu horário termina, né? E se despede de você. Tá? Você vai voltando em direção à sua casa, Onde você mora? Onde que a Tamires mora? Tem que onde ser, que a Tamires mora? Assim. Como é que é o nome do bairro de vocês lá, caramba? Mas é aquele da Copa. É o centro mesmo. Centro mesmo? É o centro. Lá perto do Copa. Vamos daqui mesmo. Perto do Copa, não é daqui. Começou aqui a desgraça. É. Perto do Copa. Você mora por ali também? Pode ser. Pode ser, ok. Pode ser. Fechou. Tá. E aí você vai pra sua casa, tá? Você vai de carro, a pé? Como são seus hábitos? A pé. A pé? A pé. Okay. Sempre andando com cachorro. Sempre andando com cachorro. O cachorro tá com você? Tá. No consultório da psicóloga? Não, ele fica pra fora, né? O cachorro treinado, ele fica pra fora, lá fora esperando. Ah, ele ok. Cachorro de militar. Justo. Ok, justo. Beleza. Beleza. Ele é meu companheiro familiar. Ok. Tá, o cachorro aguarda você. Como é que é o nome do cachorro? Sammy? Não. Vamos ver a Eisenhower, era do Jim Carrey, vamos ver o meu. Washington? Hitler. Hitler é louco. Então, o cachorro, ele é seu compadre. Meu compadre. Ok, você pensa no nome do cachorro aí. O cachorro tá te aguardando do lado de fora do consultório. Você vai, pega ele, né? Afivela a coleira nele, né? A guia nele. E vai e retorna para as ruas da cidade, tá? Você nota uma agitação incomum nas pessoas, tá? Um trânsito cada vez mais crescente, certo? Mas você nem se preocupa com isso, não dá bola para isso, afinal de contas é o normal da Araraquara, a gente tá ficando uma cidade caótica, ainda mais uma sexta-feira, as vésperas do carnaval, né? Cheio de estudantes, andando para tudo quanto é lado de cara pintada. Não fazendo protesto, mas pedindo dinheiro pra tomar pinga, né? Isso te irrita um pouco, né? Esse bando de vagabundos andando pela cidade sem fazer nada, tirando dinheiro de quem trabalha, ao invés de fazer alguma coisa útil, né? Mas você não se dá muita bola, não dá muita bola pra isso, tá? Você sai do consultório dela, sobe ali a Avenida Portugal, tá? E atravessa a avenida, atravessa a Praça Pedro de Toledo. Segue até o cemitério, tá? Quando você segue ali até o cemitério, você desvia para a direita, vai para a Avenida Feijó, pega a Avenida Feijó e vai em direção à sua casa, tá? Você faz uma caminhada lenta, tranquila, tá? Sem muita pressa de chegar. E quando já é quase a hora do almoço, você finalmente chega à sua casa. Tá? Você entra em casa, solta o cachorro, tá? E vai cuidar de preparar o almoço de vocês dois. Então, o almoço do cachorro é bem simples, né? A ração, você bota a ração pro cachorro. O cachorro começa a se alimentar. E você começa a preparar a sua refeição daquela maneira que você faz costumeiramente, toda metódica naquela disciplina militar. Né? Começa a preparar uma refeição longa e demorada. Sim, porque eu derrubo mais do que coloco no prato. Senhor Tremeliques. Tá? O tempo vai passando ali. Você perde até a noção de que horas são. De repente você escuta o cachorro latindo. Latindo, latindo, latindo, latindo, latindo, latindo, latindo. O que você faz? Zé, quieto! Latindo, latindo, latindo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ver o que é. Vai ver o que é? Uhum. Tá. Você vai até lá fora. Você vê no portão, tem um homem. Na grade do seu portão, tá um homem alto. Por que você tá olhando pra cima? Não, tô ouvindo barulho como se fosse alguma coisa caminhando. Ah. Eu acho que a Aria não mexendo no papel. É o Spring Hill Jack que tá pulando aqui. É. Pode ser. Agora eu vou mostrar uma aventura pra vocês de criptozoologia. Vocês vão curtir. Ou seja... Criptozoologia é um ramo da ciência, da geozoologia e biologia, que estuda criaturas mitológicas. Ah. Até confirmar ou descartar sua existência. Exemplos de criaturas: Pé Grande, Monstro do Lago Ness. Ainda não descartaram? O Demônio de Jersey, o Spring Hill Jack, que são os menos famosos aqui pra gente. A Véia da Pipa. A Véia da Pipa. Curupira, Saci Pererê. Homem do Saco. Homem do Saco. Eu vi o Homem do Saco. Isso é história pra outra. Foi tenebroso. Tá, tem um homem assim no portão da sua casa. E ele tá chacoalhando o portão, como quem estivesse provocando a cachorra. O que você faz? Meu senhor, tá incomodando o cachorro. chacoalhando o portão. O senhor vai ter que ligar. E a cachorra latindo. A polícia. O cara começa a resmungar e chacoalhando o portão. Ai, meu Deus, eu passo a mão, super que eu tenho na porta. Aham. Uhum. Em casa eu tenho aqueles negócios de botar guarda-chuva, sabe? Sim. Do lado ali. Pega alguma coisa que tá ali perto, vou lá na grade. Vai embora. O que você quer? Não tem nada aqui pra você, não. O cachorro chega junto de você. Começa a latir pra ele. Ele continua chacoalhando no portão. Eu olho como é que ele tá. Se a pupila tá dilatada. Eu suponho que seja alguém drogado. Visivelmente drogado. Uhum. Tá? A pupila dele tá toda esbranquiçada, dilatada. Você nota que ele tá todo sujo, parece que tá todo mijado. Ele tem marcas de escoriações pelo corpo, sangue nas roupas. Tá, eu passo a mão, tá. Eu vou até dentro, pego o celular e ligo pro 90. 190? É, polícia 90? Sim. Ok. Você achou que eu ia falar 91? Não. É, pode ser, né? Você vai e você liga pro telefone da polícia, o telefone tá ocupado. Eu fico na porta tentando. Senhor, sai daí! Vou empurrando ele pra fora. Você empurra ele pra fora da grade? É. Quando você vai com. O que você tá com? Um taco de beisebol? Guarda-chuva. Guarda-chuva? É. Você empurra ele com o guarda-chuva assim, ele larga assim na grade e avança assim no seu braço, tenta te pegar. Eu desvio. Joga. Vamos ver como é que você vai desviar. Eu sou ágil. Você é ágil? Eu sou ágil. Então pega um dado. Um D6, né? Um D6, sempre um D6. Né? Só joga um D6. Mas você é só ágil pra tentar esquivar? Não, eu sou ágil no quesito militar, tipo, eu consigo... Sim, mas é que você pode usar todas as características pra pegar quantos dados necessários. É? Yeah. Não, mas nesse caso não, eu sou ágil mesmo. Você não é uma pessoa prevalente? Eu sou ágil equivalente à defesa pessoal, ou seja, eu consigo... Ok. Apesar da idade... Não, peraí, você tem ágil aí, não? Tem. Então você é ágil. Sim. Tem defesa pessoal? Sim. Serve. Que mais? Pega mais um, então. Sou impaciente, diplomata, que eu já fiz já diplomacia, tenho uma boa memória, sou um bom samaritano, estrategista, alcoólatra, gosto de brigar, piadista. Gosto de brigar? Sim. Ok. Já começou já a entrar na parte de querer brigar. Ok. Que mais? Então, até agora você tá com 3 dados. Ah, tem. Tá. Defesa pessoal, persuasivo. Ágil. Persuasivo não. Você tava tentando pegar o Michel, eu já vim. Impaciente. Paciente não. Diplomata. Também não. Confiável, ágil. Ágil, sim. Boa memória, bom samaritano, estrategista, alcoólatra, gosta de brigar. Gosta de brigar. E piadista. Com certeza. Não, mas tá. Você é uma pessoa alcoólatra, provavelmente você já bebeu em muito bar, já aconteceu muita briga. Sim. Você teve que esquivar de muitas pessoas tentando te tirar do bar. É, o isso sistema, é, esse sistema é o sistema do Miguel. É o sistema do Miguel. É o sistema do Miguel. Você fala, então, eu sou estrategista. Então, como eu sou estrategista, eu penso, assim, na estratégia geral de que o cara pode me atacar, então eu vou desviar disso. É o jogo do Miguel. Tá, mas, ele o bêbado tem... ganha mais um, não ganha mais um, alcoólatra. Não, na verdade, deveria tirar mais um. Você tomou uma birita quando chegou? Sim, eu cheguei em casa. Ah, então não tem abstinência. É. Então vai, joga aí. Eu e você estamos fodidos, cara. Eu sou fumante e você é alcoólatra. Aí eu era fumante. Vai lá. Só no meia. Eu jogo os 3 normal. Você joga os 3. Tá. Cada número par é um sucesso. Tá, par, ímpar. Cada 6 explode o dado. Um sucesso só. O que é o preto? O preto é 0. E os marcadinhos são sucessos. E o par... E o 6 é o crítico. O preto é ímpar, então, no caso. O preto é ímpar. Aqui, né? No caso, tirou dois fracassos e um sucesso. Isso, e eu tive um sucesso e um fracasso. Tive um sucesso, você teve 2 sucessos. Ah, então você ganhou. Certo. Então ele avança assim em cima do seu braço, tá? E aí você, mais rápido que ele, você espeta ele com a ponta do guarda-chuva, empurra ele pra trás, ele recua e cai no chão. Certo. Ele cai no chão e ele fica ali. E a cachorra continua latindo. E eu tô com o celular, né? Tentando ligar o 190. Você tá ligando pro 190 e tá ocupado. De repente você vê um helicóptero da polícia passando ali, sobrevoando o centro. Eita. E aí você começa a escutar barulho de sirenes da polícia por todos os lados. Eu dou aquela bisoiada. Eu moro em casa mesmo, né? Casa terra. Dou aquela bisoiada assim, mas já com o olho no truto ali. Tá, você dá aquela olhada assim, você vê mais alguns drogados andando ali pela rua. Certo. Tá indo na sua direção. Tá. Eu fiz amizade com alguém nesse meio tempo, faz quanto tempo que eu tô? Um ano. Não, mais. Meu português é fluente. 5 anos. Tá, 5 anos. E nesse meio de tempo, suponho que eu tenha feito amizade com alguém. Água. Geladeira. Que água? À vontade. Banheiro. Entrando ali, à direita. Porta de frente pro corredor. Com os vizinhos. Devo ter feito alguma amizade nesses 5 anos. Sim. Mesmo não fez, saindo tanto. Fez. Tá. De vez em quando você ia jantar lá na casa da minha avó. Pode ser, tanto mais. Aí eu servia um fazão pra você de vez em quando. Eu dou aquela olhada. O muro é muito alto? É? O muro é muito alto? Não. Muro de 1,70 m. Muro baixinho. Tá. Eu dou aquela, coloco o celular no bolso, dou aquela olhada assim na casa do lado. Casa do lado? É. Tá. Quando você olha naquela casa do lado, você vê alguém pulando assim, quase pegando seu rosto. Ô, louco. É. Um outro drogado invadiu a casa do seu vizinho. Tá? O vizinho, ele tá... Você vê os pés dele, assim, na porta... Pra fora da porta da cozinha. O corpo pra dentro, tá caído no chão. Foi agredido por esse drogado. Oh my God. E o drogado pula assim. O drogado pula e tenta te pegar o rosto. Se olha, o drogado tá tudo babado, ele tem manchas de sangue na boca. Que nojo. Eu volto assim, entro, me recolho, tranco a porta, fico sentado. Com a janelinha aberta, tô olhando lá fora. Tá. E tô ligando pra polícia. Ligando pra polícia. Perfeito. Você tá lá andando no sinal ocupado, cachorro latindo no quintal, de repente... Entra a ligação da polícia. Alô, alô, alô, alô. Polícia. Emergência? Sim, sim, é pra emergência que eu liguei. Não, não. Tem um cara aqui na frente da minha casa aqui, ele tá drogado. De que cidade o senhor está falando? Como assim? De Araraquara, interior de São Paulo. Tá certo, Araraquara, ok. O que que tá acontecendo? Qual que é a ocorrência? Tem um cidadão aqui na frente do meu portão, ele tá obviamente drogado. E na casa do lado tem mais um também. E tem um corpo caído, todo ensanguentado. Mais um? Sim, são dois. Senhor, aguarde, porque todas as viaturas estão ocupadas no momento na sua cidade e aqui em Ribeirão Preto também. Estamos tendo muitas ocorrências semelhantes aqui. Por favor, me passe o seu endereço, a gente vai encaminhar uma viatura assim que possível. Gente, você é homem branco. Homem branco, que perigo. Tá, a rua... Qual que é o nome? Sei lá, fala uma rua ali perto. Dos libaneses? Pode ser. É na rua dos libaneses aqui, sabe? A perna na casinha. Na altura do fórum. Só um minuto, senhor. Estou checando o mapa aqui. Ah, meu Deus, o que é isso? Não pode entrar aqui não, moço. Do outro lado da linha. E aí você começa a escutar tuf, tuf, tuf, barulhos de tiros. E aí de repente você escuta... ganidos no quintal. O cachorrinho falecendo. Samantha! Eu já tiro o telefone, jogo pro lado, passando um taco de beisebol e saio. Tipo, tava olhando, né, a janela. Ok. E procuro, não acho ela com o olho, abro a porta e com o taco na mão. Quando você abre a porta com o taco na mão, tá, você vê um homem e uma mulher. Eles invadiram seu quintal, tá? A Samantha, ela tá caída no chão, tendo ainda os últimos espasmos convulsionando, e eles estão no chão debruçados sobre ela, devorando o corpo dela. Putz. E você faz? Samantha, não! Você, saiam fora! Vou embora daqui! Poxa, eu já liguei pra polícia, estão vindo pra cá! Eles sequer notam a sua presença, até o momento em que a Samantha, ela para de mexer o corpo, de ter os últimos espasmos, dá o seu último suspiro de vida. Eu mandei você sair. Eles imediatamente se levantam e se voltam pra você. Saiam daqui, agora, imediatamente, já chamei a polícia. E se voltam pra você. Tipo, e vão indo na sua direção. Se vocês chegarem mais perto, eu vou bater, hein? Eu vou bater, eu tô avisando. Eles vão partindo com tudo pra cima de você. Se chega na distância do meu braço, na extensão, eu bato. Eles são na tipo mão. Left 4 Dead ou late? Rápidos. Depende muito de quais. Porque tem na uns aí direção. Que abre uma boca gigantesca, que sai pulando de prédio em prédio. Né? É bizarro. É super bizarro. Tá. Eles estão em 2. Eles têm 3 dados. E eu vou adicionar um dado porque não tá ajudando. Tá. E vão te atacar. No caso do. Eu tô sendo um paciente, diplomata. Diplomata com taco de beisebol na mão não rola. Fui, mas fui diplomata pra ninguém. Tá, você tá com taco de beisebol, tá armado, ok. Certo. Um dado. Beleza. Que aí tá na defesa pessoal. Defesa pessoal, mais um dado. Persuasivo. Tem que ser persuadido de alguma forma. É, persuasivo, você tá tentando intimidá-los, né? Intimidar. Tá, tá, pega mais um dado. Você já tá com 3 aí, hein? É, tá com 3 já. Se ele chegar muito perto, eu fecho a porta, mas eu não entraria com estratégia isso. Não. Tá. E eu gosto de brigar, eu já tô indo pra cima da briga. Sim, mais dados. 4 dados. 4 dados. Pronto. Então me impede igualdade de novo. Vamos lá. Putz, uma... Ah, deu mais. Putz, conseguiu. Sério? Sério. Porque eu não tirei nenhum. Sério? Quando eu não tirei nenhum sucesso, é crítico ainda, né? Não, não tem crítico. A regra não cobre isso, mas eu gosto da ideia como uma regra opcional. É, bom. Né, lembra o menino lá do jogo? Nossa. Que ficou no carro da polícia. Que cagada aquele moleque. Vamos esquecer isso. Eles vão pra cima de você, tá? Saltam na sua direção com intenções óbvias de te agredir e adentadas como fizeram com a sua cachorra. A sua querida cachorra. Quando eles pulam pra cima de você, você agita seu taco de beisebol, acerta os dois e eles caem no chão. Tá? Uma das pancadas que você dá no homem, você tem noção, é uma pancada suficiente pra partir alguns ossos, tá? Partir algumas costelas. Você acerta assim no tronco dele, tá? Ele cai no chão e pelo tamanho, pela violência da pancada, você tem certeza que ele não seria capaz de levantar. Mas ele começa a se levantar como se nada tivesse acontecido, como se não sentisse nada. Imediatamente vem à sua mente as imagens daqueles filmes idiotas que os adolescentes tanto gostam, de que o mundo acaba num apocalipse de zumbi. Não necessariamente. As drogas. As últimas drogas que passam na TV. Ok, você prefere acreditar que é drogas? Sim, uma coisa mais. Um cara militar é um cara mais realista. Certo, você tem certeza disso? Eu não, cara, é assim. Da sua ação. Você chegou, né, você viu jornal, essas coisas, droga pra outros países. Sim, tá, sim. Então o cara já imagina que você vê isso. Tá, uma coisa mais coerente. Bom, ok, que você dá, eles começam a levantar e ir pra cima de você de novo? Eu entro, fecho a porta, tranco. Fechou a porta, trancou. E já corro pro meu quarto do pânico. Você tem um quarto do pânico? Não sei, eu sou um militar, eu creio que eu esteja preparado pra alguma coisa. Ok, você certo? Tem um quarto do pânico. Sei lá, por ser americano, talvez eu goste de acampar, coisas do tipo, então provavelmente eu tenho cordas, sabe? Equipamento de camping, no geral. Aham. Uhum. Certo? E já começo a preparar o quarto do pânico, caso eles entrem. Ok. Uma corda pra eles, pra amarrar eles, coisas do tipo. Ok. Eles, quando você tá entrando, você olha assim pela janela, o outro que tava lá fora, que você derrubou com uma guarda-chuvada, ele tá levantando já. E aí você vê um casal arrastando pelo bracinho duas criancinhas, correndo desesperados. Lá fora. Lá fora, segurando roupas e mantimentos assim nas mãos, tá? E aí cai um monte de coisa, de comida enlatada no chão, certo? A criancinha baixa pra pegar. Quando a criancinha baixa pra pegar, né, isso retarda o grupo todo. E o cara que tava tentando entrar pelo portão, ele se vira e vai pra cima da menina e pula sobre ela, abocanhando o pescoço dela. Tá, isso é antes de eu entrar no quarto? Ou... Antes de você entrar no quarto. Na hora que você tranca a porta, que você tá indo, você vê isso de relance. Tá. Esguicha sangue, assim. O casal começa a agredir ele, tá? Ele larga da menina, começa a agredir os dois, morder os dois, tá? E os dois que estão na sua porta vão lá pra fora pra... atacá-los também. Mas o casal então já era. Foi. Já era. Em poucos segundos você vê. Você dá aquela estacada assim, fica observando, você vê, já vem juntando um monte assim e começa a devorar o casal e as duas crianças. Certo. Você fica parado olhando ainda mais um tempo? Sim. Isso não é normal, eu fico parado olhando. Tá. Não é uma coisa. Eles devoram o casal até que eles morram. Quando eles terminam de morrer, eles se levantam e começam a vagar. Tá, como se estivessem sem rumo, como se fossem drogados mesmo. Passa-se questão de segundos, minutos talvez. Você vê de repente os 4 corpos no chão. Os 5 na verdade. Do que você olha assim o corpo da Samantha também. eles começam a ter espasmos. Eu pego o celular. Tá? Mas espasmos extremamente violentos. Tá? Os espasmos são tão grandes que joga o braço assim pra cima. No meio desses espasmos, eles se levantam. Antes disso... E começam a vagar junto com o outro. Eu pego o celular e começo a filmar. A Samantha filmando no celular? Sim. Agora, tipo, aconteceu tudo esse negócio, eu desisto, o celular tá jogado, eu pego e começo a filmar. Ok. A Samantha, ela já vai farejando a porta e fica tentando, fica arranhando a porta, querendo entrar. Tá? E rosnando. Tá, filmei e vou pro quarto. Tá. Você tá indo pro quarto do pânico, você tá... Você faz alguma coisa com essa filmagem? Eu olho, tentar entender, tipo... Peraí, como assim? Ela tava morta, aparentemente ela tava caída, sem respiração. Fico olhando, tentando entender o que tá acontecendo. Tá certo. Você é um cara ligado à internet, essas coisas? Não. Não, então perfeito. Não falei, o negócio deu certinho. Tá, quando você tá indo pro quarto assim, desesperado, né, tentando entender o que tá acontecendo, você é surpreendido. Você é surpreendido. Tô surpreendido? Sim. Eita. Seu celular quase vai ao chão. Ele toca. O celular toca, você olha, tem uma ligação da Verônica. A sua médica. Tem a ligação ou ela tá ligando? Ela tá ligando. Ah, tá. Tá tendo espasmo, peraí. Com muito custo você consegue atender. Alô? Verônica? Tio Sam? Sim. O que tá acontecendo com essa cidade? O mundo tá acabando. Apocalipse zumbi. Não, são só um bando de drogado. Você nunca viu isso na televisão? Drogado não, é zumbi. Eu entendo dessa coisa. Não, que zumbi? Não existe isso, menina. Ó, se você quer sobreviver, é melhor você ficar com a gente. Com a gente quem? Eu e meus amigos. A gente tá indo pra uma fazenda perto de Ibitinga. Mas como que eu vou? Eu não tenho condução. Não tem condução? Não tenho condução. Eu não dirijo, esqueceu. Minha mão me impede. Rouba um carro aí logo, droga. Mas eu não consigo dirigir, esqueceu a última vez que aconteceu. Falei, então vem correndo, pega uma bicicleta, sei lá. A gente tá chegando a 16 aqui agora. Ah, droga, vamos ver o que eu faço. Vocês estão com um veículo? Estamos. Pra voltar e buscar o... Como que eu seguro isso? Eles acabaram de matar meu cachorro, eles comeram uma criança aqui. Foge, só corre. Droga. Sabe, vocês não conseguem vir aqui me pegar? Vocês não conseguem vir aqui me pegar? Não. Droga. Tá, eu vou ver o que eu faço. Eu vou ver o que eu faço, então. Daqui... Pô, qual que é a distância da Líbana? Da Libanesa até a 16? Duas ruas. Um senhor... Você tá 14. Um senhor com... Quantos anos você tem? Coisa de 10, 5, 10 minutos você chega. 40. Acho que eu chego. Eu tenho 40. Eu chego em 30 segundos lá na 16. Tá, mas você é diferente. Ah, não. Eu tenho 10. Ou é o Ariel ou é a minha mãe? Vocês ouviram a campainha? Não, na verdade, só a campainha pega. Dá moto. Ah, é? É rápido assim? É o rango, é. Nossa, quem matou aqui? Ah. E a foto? Mas eu acho que é o Ariel. Como foi fácil? Já vai! Você não compra o Doritos? Hã? O Doritos é menor. Ah, gostei desse. Não sei, eu vi lá e achei interessante de comer. Na verdade, eu como qualquer coisa. Mas o Doritos é menor. Exército. A gente eu mataria todos. A gente mataria. Ó, protocolo Blue Hand, regra número 1. Localize Blue Hand. Protocolo Blue Hand, regra número 2. Coloque Blue Hand em local seguro. Prazer, eu sou o Blue Hand. Ok. Cada grupo tem um Blue Hand. Eu sou o Blue Hand. Como vocês estão servindo? Não, obrigado. O cheiro está muito bom. É muito bom. Quer prato, Juninho? Da colher? Não, isso não. Se quiser, eu tem aí. Bem de boa. Guardanapo. Vou pegar guardanapo pra vocês, pelo menos. Eu vou pegar. Os cachorros eu vou deixar preso. Obrigado. Obrigado. Oi? Eu achei que eu ia pegar pra você. Não. Tá quente. Bom, o que você faz, tio Sam? Tá. Ok. Não, obrigado, dá um salgadoso desse aí pra mim, vai. É da hora, gostoso. Eu não deveria pegar isso, mas eu vou provar. Vamos lá, voltando... Certeza que vocês não querem, tá bom? Não, obrigado. Voltando ao... Estratégia militar. Beleza. Melhor. Preparação, certo? Em relação ao acontecimento. O que eu separo? Eu procuro uma arma. Uhum. Suponho que eu tenha uma, por ser um policial, um militar aposentado. Ok, uma de graça você tem. Tem um salgadinho doce aqui. Não. São todos de queijo. Eu acho que é de cebola. Não, tem cebola. É. Sei lá. Tem nachos, tem... Medocicada. Cheddar. São quatro queijos, né? Ou não? Só que eu não sei. Quer dizer, eu não sou um bom atirador, mas só eu sei. Eu sei que fede. Ok. Pego meu taco de beisebol normal. Pego uma mochila. Uhum. Pego uma troca de roupa. Pego um taser. Posso ter um taser? Pode. Tá, tem um taser. De novo ele com esse taser. Não, sei lá, é bagulho atual, cara. Pode. Uma arma não letal. Pode. Okay. Pego uma garrafa d'água, alguns pacotes de biscoito e saio pelos fundos. Pelos fundos? Nossa, pra frente tem a porra do cachorro lá e os bichos, né? Ok. Você vai pela porta dos fundos, o cachorro tá lá raspando na porta da entrada. Celular, tá? E carregador, tá? Ok. Você, ó, sobe no muro, tá? Pra pular. Pular não, né? Se você pular, você vai cair no quintal do vizinho, né? Você vai se equilibrando ali, né? Pra passar pros quintais e sair dali o mais rápido possível, tá? Você olha pro seu cachorro com o coração na mão, né? Aquela última olhada pro seu cachorro querido. Que agora... Ele tava morto no chão. Em questão de minutos ele se levantou. Ele se transformou num monstro devorador de pessoas. Tá? E você começa a se questionar. Tá? Você acabou de falar pra Verônica que não, que é impossível, que são drogados e tudo mais, né? Mas seu cachorro voltou dos mortos e tá tentando te matar. Você olha pra aquilo, você fica traumatizado, tá? E meio desnorteado, você sai vagando ali por cima dos muros, tá? Correndo, desviando de... Essas criaturas estranhas, bizarras que devoraram seu cachorro. E conforme você vai correndo, você vai vendo diversas delas por todos os lugares que você passa, tá? E todas estão devorando as pessoas. Os vivos estão sendo devorados. E cada pessoa que é devorada cai morta. Em questão de minutos ou em alguns casos até mesmo segundos, essa pessoa tem aqueles espasmos horríveis e se levanta com mais um deles e passa a caçar os vivos para devorá-los. Você sai vagando meio a esmo, perturbado, acabou de ganhar seu tormento inicial, né? Perturbado com tudo isso, sem rumo ali, e você vai vagando usando seu stealth. Então, já que você era um soldado, você sabia se ocultar também, provavelmente na mata, né? Sou estrategista. Estrategista, isso conta. Vamos fazer uma jogada stealth. Quero saber certo. O quão bem você vai se esconder. No caso aqui, o estrategista conta com um dado, né? Sim. Eu não quero ganhar esse dado, quero perder, porque eu sou impaciente. Eu sou estrategista, porém eu quero chegar o mais rápido possível lá. Eu tô atormentado. Não é a hora de pensar na estratégia. Não tem por que pensar na estratégia, só quero chegar até lá. Entendeu? Acho que é mais coerente. Ok, nesse caso você tem dois dados, então. Tá. O impaciente, nesse caso aí, ele é relevante, E ele é benéfico. Ele vai te, nesse caso, ele vai te auxiliar. Beleza. O que mais você tem? Olha o resto das suas características. Tá, sou ágil, tenho boa memória. Ágil. Ágil conta? Conta. Tá. Pra se esconder. Beleza. Acho que até boa sair memória da contaria pra você saber os locais onde dá pra você até se escondendo, até chegar lá. Onde tem uma casa com um muro mais sim, avançado, menos avançado. Pra dentro. É válido? Não. Tá. Boa memória não. Você tá transtornado pelo seu tormento. Beleza. Não é válido. E é esses três. E você não tem um objetivo claro na sua mente porque você está vagando a esmo. Tá. O único objetivo é se o senhor chega lá. É. Sair dali, né? É. Tá. São três dados, então. Tem dois sucessos e uma falha. Dois sucessos. Tá bom. Tá de bom tamanho. Certo. Você vai vagando a esmo. Tá? Se escondendo entre atrás de postes, embaixo de carros, atrás de árvores, desviando dessas criaturas. Tá? Quando você sai às ruas, o Juninho infarta. Puta que pariu! De novo, Verônica! Alô? Tudo bem, graças a Deus. Não, não sei se alguém quer alguma coisa? Minha mãe tá vindo pra cá? Quer que traga alguma coisa? Não? Não, mãe, não precisa nada, não. Mais refri? Não, tem mais uma ainda. Então tá bom. Não, não, não, nada não. Precisa nada não. Tá. Até já, fica com Deus. Já vou deixar eles presos já. Tá bom? Gostou? Fala que a gente vai atrasar. Que o Jeff vai manter a gente preso. Qual é essa? Não vocês, as minhas crianças. Cala a boca. Você quer não fala não, você já aprendeu o Lucas Lavinha. Cadê sua mãe? Que mais foca, né? Muito boa, Jeff. A gente já tinha comido lá, mas não sabia que entregava. Porque nós comemos lá uma vez. Bem gostosa. Bom, você vai vagando, desnorteado, transtornado pela morte do seu cachorro querido, por ver tudo aquilo que está acontecendo. Quando você sai nas ruas, as ruas da cidade já estão um caos tremendo. Você vê carros colidindo uns nos outros, explosões, pessoas sendo devoradas por hordas de mortos. Caminhantes, entre aspas, né? Mortos corredores, né? E isso vai te fazer, não, eu tenho que me afastar daqui, tenho que sair dos grandes centros, né? Estratégia militar. E você vai se ocultando e caminhando em direção à saída da cidade mais próxima. Se tiver alguém com condições de ser salvo, eu vou salvar. Certo. A vida do civil, mas é importante que eu dou militar. Ok. Com certeza. Isso vai ser muito bom. E aí você vai correndo, se esquivando, se ocultando. O melhor que você pode, tá? E aí, de repente, você olha e você já tá na saída da cidade, tá? Você tá na Avenida Presidente Vargas, em cima daquele pontilhão que sai dá de frente com a Washington Luiz, tá? Você tá ali naquele pontilhão e aí você olha ali ao redor, tá um caos, um mar de carros engarrafados. Pessoas desesperadas, tentando sair da cidade, tentando sair dos condomínios que ficam ali pra depois da pista, tá? Aquele mar de carros engarrafados, né? Ali você pensa, putz, estamos ferrados, né? De repente o helicóptero passa voando, se ouve ao longe ruídos de sirenes, você olha pra trás assim, pro centro da cidade, você vê fogo e fumaça emergindo de diversos pontos, tá? E pra trás, na Presidente Vargas, lá pra cima, um tremendo de um caos. Tá? Você olha ao redor tentando pensar numa estratégia, em algo a fazer, né? E aí quando você olha para sua esquerda, quando você olha para o norte, tá? Noroeste, na verdade, você olha para o noroeste ali, aí você vê algo que te chama atenção. Você vê um carro que você reconhece. Você vê um galpão enorme, aparentemente seguro, tá? Um bom local para se formar uma barricada. E você vê um carro que você conhece. Um Mini Cooper rosa e branco. É exatamente o que você pensa. Aquela bosta daquele carro da minha psicóloga de novo. E aí você vê o carro entrando ali naquele depósito, na tal da fábrica de remédios que todas as pessoas da cidade falam. E, na verdade, não é uma fábrica, não é um depósito. É um depósito. É uma distribuidora. Chamam de fábrica, né, aqui. Já tem um lixo. Tanto que você coloca na mesa ali? É, põe aí, depois eu cuido. Põe tudo aqui, já que é papel, né? Depois você separar. É, não, depois eu separo, porque é um pouquinho, né? Não, aparelho. Eu fui tentar colocar o lixo e começou a filmar. Eu falei, caramba, tá fazendo alguma coisa errada. Não, foi no meu aparelho. Isso foi engraçado demais. Você vê, o carro da Verônica, tá? Acompanhado de uma van, entrando no, na fábrica de remédios ali. Certo? E um bando de dessas criaturas bizarras cercando. Tem remédio aqui do Alto Jaraguá, você falou? Não. Tem outro remédio? Lá no Quitandinho. Ah, aquela que chama... Nunca vi, não. Santa Cruz. Santa Cruz. Nunca vi. É, tem, são poucas pessoas que conhecem. Eu conheci porque eu trabalhei lá também. Porque assim, 16 já... É. Tem a fábrica é aquela fica, sabe aquele posto que tem ali? Sim. Então, é do lado direito do posto. Quando você atravessa ele, você desce mais um pouquinho, ela fica distante. Ah, sim, ali era tudo antiga fábrica de filmes. É, tem coisa da Lupo ali, tinha vendo. Uhum. Bom, você vê aquilo, você sente que ali é um... Porra, andei! Andou. Caralho! É, você viu? É, só decordando. Ainda bem que te colocaram pra morar ali na Libaneses. É, senão você ia dar muito mais. Não chegava. Nem eu aguento andar tanto assim, sou novo. Ô, louco, Juninho. Oh, se eu ando tanto assim, eu tenho que ligar pra Ariane e buscar que eu travei. Você tá louco, eu vou daqui lá de boa, cara. Cantando. Eu sou sedentário, né? Nossa. Tem uma diferença grande entre eu. Tipo assim, ó, você. Ou eu vou daqui aqui. Lá cantando música de anime até chegar lá, cara. Ah, não. Sem repetir uma. Eu penso duas vezes ainda antes de ir na cozinha direito. Então, nossa. Precisa dessa fase. Ex-fumante, vou pra academia e voltar a pé. Caô. Oi, garoto. E aí você vê o carro e começa a caminhar, furtivo, oculto, em direção ali. E você ouve o som de sirene se aproximando de você. Sirene aproximando de mim? É. Eu olho. Vindo da Presidente Vargas, você vê um carro preto tocando uma sirene de polícia. Um carro preto. Vindo na sua direção. Não era prata? É preto? Eu acho que era preto. Aí que aguentou aqui alguém. É, porque a gente viu o carro, né? Eu acho que é preto. O carro do Ariel. Eu acho que pra mim preto. Sei lá. Eu esse tempo todo, ainda quando ele fala blindado... branco e rosa. É que quando fala carro blindado, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é um carro normal blindado. É tipo aqueles carros blindão com um monte de placa em volta. Pra mim, é isso que eu vejo um carro blindado. É o caveirão, cara. É o caveirão? É blindado, eu sou os vinhos. Então, você começa a arrumar na direção da fábrica de remédios, tá? Vendo ela entrando ali, acompanhada de uma van. E aí você ouve o som da sirene e vê esse carro vindo com a sirene ligada, descendo a Presidente Vargas lá atrás. Tá. D. Minha personagem? Sim. O que você tem? Fala aí. Eu sou estranha. Eu sou estranha. Você tem um braço mecânico de novo. Dessa vez o nome faz sentido. Tem. Tem? Meu nome é Robin Nascida Mares. Nossa! Só porque ele desenha as coisas. Vai a libanesa. Eu tenho um braço mecânico. Uhum. Eu possuo uma AK-47. E eu tenho um câncer no pulmão que eu descobri recentemente. Nossa! Eu perdi o braço por um tiro que eu levei. Deu uma infecção muito grave e eu tive que amputar. Certo. Isso foi quando eu tava lá no Islã e foram americanos lá, entraram atirando e acabou a minha sorte. Faz quanto tempo isso? Olha a ligação. Foi logo aí. Você tem militar? Sim, sou militar. Temos três militares. Meu tormento foi que no lugar onde eu estava, eu engravidei de um cristão. Nossa! Olha então, que treta! Tira o caralho! Os meus irmãos descobriram o cara que eu tava e mataram ele. Porque eu ia fugir com ele da cidade. Não queria mais continuar naquela guerra toda e tal. Eu quis sair de lá e meus irmãos mataram ele na minha frente. Esse foi o meu tormento. E foi que quando nasceu o meu filho, tiveram que tirar ele de mim ou matar. Porque já tinha sujado o sangue da minha família. Porque não era pra eu ter tido contato com algum cristão. Nossa, que pesado, velho. Tá da hora, tá da hora, tá da hora. E o que acontece foi que desse tempo todo que eu tive meu filho, já se passaram 5 anos. E eu não sei onde meu filho tá. Essa é a minha maior preocupação. Nossa. Por todas as pistas que eu tive, a única coisa que me veio na cabeça foi que talvez ele estivesse aqui no Brasil. Por que não? Né? No Brasil? E assim você chegou até o Brasil? Cheguei até o Brasil. Quanto tempo? Eu acabei de chegar, tô chegando agora em Araraquara. Chegando agora em Araraquara? Sim. Perfeito. Então você não sabe falar Araraquara. Nossa, é verdade. Então essa é a única pessoa que a Tamires não conhece do grupo. A única pessoa que a Tamires não conhece. Tá, sei lá, talvez eu até conheça. Mas assim, e talvez eu conheça por alguns tours que eu fiz no mundo. Eu também conheço. Conheço a família dela, não ela. Pode ser. Mas relaxa, que o personagem mais fácil de introduzir vai ser o dela, continua. Acabou de chegar em Araraquara. Acabei de chegar. De ônibus. Eu falo muito pouco o idioma daqui. Muito pouco. Então, quero ver interpretar. Comunicação, quase nada, sabe? Eu sou uma pessoa muito quieta. Da última vez que eu fui dessa ida interpretar, eu quase acabei com o evento de RPG. Mais uma fumante. Porque eu era fã. Eu sofro de insônia. Demorei, mas cheguei. Oi, pinguizinho doce de leite. Oi, pinguizinho doce de leite. E aí, Nix? Tranquilo? Bom. Bem. Bom. Como vai? Cortou o cabelo? Ah, eu precisava, né? Vocês não conhecem o Michel? Já conhece. Eu já conheço. E aí, já? Belezinha? Dá uma ficha pra ele. Explica aí pra ele a ficha. Não, tem mais uma separada. Aí por cima. Branco, acho que não. Tem. Eu separei 4. Não sei por que 4. Boa noite, boa noite. Mas eu separei boa noite. Boa noite. Bom tempo. Ariel, você aqui. Você viu? Gente, eu não tinha visto esse aqui. Depois eu vou. Opa, eu aqui. Olha eu aqui. Mais um. Como é que tá? Nossa, vai criar uma ficha inteira ou vai pegar uma usada? Uma... Se quiser pegar uma pronta aí também, pode ser. Lavei a égua. Ah, é? Aí sim. Milão! Que da hora. Boa noite, linda. Tudo bom? Leva eu pra mim. Desculpa meu escândalo. Eu quero você. Tudo bom? Milão. Que beleza. Ganhou no bingo? Parabéns. Faz 5 anos que eu e a Ariane tenta ganhar um bingo no ganho. Olha, eu acho que tem uns 30. A gente ganhou 30 reais. Tem uns 30 anos que eu tô tentando ganhar também. Ui, a gente ganhou. Dessa vez foi de surpresa. Peguei uma cartela, filha da puta, não saía um milhão. Gente do céu, que bronca. Bateu quinquina, bateu outra quinquina e eu com 5 números só. É um sucesso. Marquei só 5 números. Cada 6. De repente começou a sair tudo, até eu fiquei meia besta. Fui marcando, marcando, faltava só 24, já saiu? Nossa, tinha comido bronca. Passa essa. Não? Não? 24, já saiu que o Valdir enche o saco, né? Ideia de cara. Aí dali a pouco eu tô de boa, 24. O Robson falou, tô de boa no 9. Todo mundo torcendo pro 9, eu tô quieta aqui. Saiu 24. Ganhei! Nossa, que legal. Fiz o maior escândalo. Ai, que nossa, gente, tudo de bom. Maravilha. Que bom. Tem minha noite, minha semana, meu fim de ano, meu Natal, meu ano, meu. Sim. Graças a Deus. Tudo em ordem aqui. Alguma coisa relacionada à mira. Que isso? Eu vou pegar de cirurgia, Jeff. Que isso? Você é um médico mesmo. Jura? Cirurgia. Ele sabe aquela piada coisa, lá do né? Avião que cai já na floresta? Depois eu vou contar. Então conta, que ele vai gostar. Conheço você sabe de? Piloto de fuga, médico de emergência, ou paramédico, retalhador. Médico de emergência. Um oi melhor. Calma, você deixa não, Jeff, cirurgião de emergência. Cirurgião de emergência. Que aí o cirurgião pode fazer desde um paradinho até o. Toma. Vê se eles estão bem aí. Pode se tremer tanto, gente. Certo, eu tenho um guia assim. Ah, calma, tipo, vai dar um treco. Ô, Michel, você tá chegando em Araraquara, de busão. Puta, de busão, você é cuzão. De busão. Ou você está chegando pela primeira vez ou você está voltando. Você escolhe agora. Estou chegando. Eles brigam? O Pingo invoca o capitão. Aquela titica de nada invoca com todo mundo. É sempre assim, né? Não, merda. Você olha pra ele, ele tá lá tremendo, mas ele invoca com todo mundo. E o capitão é bonzinho, mas o capitão já tá ficando saco cheio também. Mas é que nem o Bibi que eu tinha lá em casa. Lá em casa não, na casa da minha mãe, no caso. O cachorro mais dócil que eu já tive na minha vida, uhum. Que é um cane corso. Não sei se você conhece. Não. Ele é parecido com um labrador, só que ele é preto. Certo. E ele era grandão, bonito pra caramba, doce, cachorro doce. Só que tinha um cachorro do vizinho, ele mijava todo dia no portão de casa. Cara, todo dia. E o portão era aberto. Era tipo de grade. E o Big, ele ficava sentado só olhando pro cachorro. Ele nem latia, ele ficava olhando pro cachorro. Teve um dia que eu fui entrar pra casa, esse cachorrinho entrou pelo meio das minhas pernas e entrou dentro de casa. Eu falei, eu vou tentar tirar o cachorro daqui. Quando eu tenho que de eu pensar, o Big pulou no pescoço do cachorro. Nossa. Eu falei, putz, ferrou. O Pingo vai se ferrar ainda com o cachorro desse jeito. Então, ele tá... É, então. Mas cachorrinho eu saio de casa e não deixo ele solto, não. Eu prendo ele. Mas... Tranco ele no banheiro. Cachorro pequeno são tudo encrenqueiro. Você tem que ver o trabalho que a Ariane dá em casa. É Vegeta, baixinho o cara. Você quer pegar o cachorro pronto pra salvar com aquele? Bom, vamos lá. Como é que é seu nome mesmo? Só o primeiro. Robin. Nashid. Tá. A like bar. Michel, já criou a ficha aí? Ele tava com medo de criar a ficha. Criei. Pronto. Sem ver, criei. É esse aqui. Nossa. Depois ele pegou a personagem do Vando de Matão. Ed Richards. Era bom esse? Não. Tem um personagem aí que tem um nome espanhol. Pega esse. Cata uma ficha pronta do Terra Devastada. Não. Nada do Pamplona. Você quer me foder, pô? Não. Pegar uma Terra Devastada. Então, o Pamplona era... Menos aquele cara lá. Aquele cara lá é fumado. Mas cata uma qualquer. Tem um cara que tem nome mexicano. Donzela de Forró. John, de ferro, não, que de forró. Não, pega o cara que é escrito forró aqui. Pega o Tião, pega o cangaceiro, o Tião é da hora. O William O'Brien, conheço. Não. Pega o Tião. Tem o O'Brien, na verdade, o William O'Brien é da minha família. Esteves, Romero. Esse aí. Mas é da minha família, Jeff? É? William O'Brien é da minha família? É. Morreu lá em São Carlos. Morreu em São Carlos. Ele tá sobrevivendo. Pegou o... Foi pra Bauru. É, licenciado do ferro. Foi pra Anhanguera. Tá, Michel, você mora em Araraquara ou você tá vindo a passeio? Tô vindo a passeio. Tá vindo a passeio pela... O que você veio fazer em Araraquara? Vender... Sou lutador de rua e eu vim lutar na cidade. Ok. Ele é lutador de rua? Ok, beleza. Já, tá, introdução super rápida pra jogar vocês no meio da ação. Dia 17 de fevereiro de 2017, uma semana antes do carnaval, tá? Quase você não consegue passagem no ônibus. Porque todo mundo quer vir para Araraquara. E aí você veio de uma aviação, assim, meio estranha, tá? Você veio de Mota Turismo. Nossa! Você falasse da Nube Azul, eu acho. Veio de Mota Turismo. Tá? Um ônibus que vai para... É de Mota Turismo. Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Nossa. Tá? Vai fazer uma escala em Araraquara e você vai aproveitar para ficar em Araraquara. Tá? Esse ônibus, ele realmente tá estranho. Tá? E é o mesmo ônibus que você está. Esse ônibus realmente tá estranho. Porque é um ônibus velho, muito antigo, todo sujo. A poltrona que você senta, quando você senta, você vê uma barata saindo assim de trás da cortina e se perdendo lá para frente do ônibus. Tá? Uma coisa realmente bizarra. E aí você olha do lado assim, ó. Você olha do lado assim, tem uma mulher de aspecto assim, árabe. E ela tá carregando um... Tá camuflada? Tá camuflada, né? Não, tá camuflada, mas eu tenho a cabeça totalmente raspada. Esse já... Sinéade O'Connor. Sinéade O'Connor tá no banco assim, depois do corredor. Tá sentado na janela também. Ela carrega um violão. Dentro de uma caixa de violão, né? E tá de uniforme também? Não, você não tem uniforme agora. Não tenho uniforme. Não. Tá, tá carregando um violão, tá? E com cara de poucos amigos. E tem algo que te chama a atenção. É visível, né? É o esquerdo. É o esquerdo, tem que ser o esquerdo. E chama, é visível pra você. Você olha assim, te chama muita atenção. Tá, impressiona. Juro pra você. Ela não tem o braço esquerdo. No lugar do braço esquerdo, ela tem uma prótese metálica. Praticamente um braço mecânico, biônico, substituindo o braço dela. Tá? É um dia ensolarado, um dia quente. Você tá chegando em Araraquara, é um clima bem quente, vocês dois chegando ali. Mas você tá de boa, tá fresquinho. Tá fresquinho. Tá fresquinho. Quando vocês estão entrando na rodoviária ali, tá? Subindo ali a o ônibus começa a subir o balão ali da Heineken pra pegar pra rodoviária, né? Vocês veem que tem um trânsito caótico ali. E aí o motorista, ele tá com o motorista auxiliar, ele fala com outro motorista auxiliar, tudo, né? E vocês começam a perceber que os dois vão ficando tensos. Vocês olham o trânsito pra todos os lados da cidade, né? Aí ele fala, vamos tentar pela Unesp. Escolha ruim. Inclusive, não precisa nem mais muito. Vocês viram como é que tá o trânsito na estrada, que você fazia fazendo hoje. Tá terrível. Tá terrível. E aí o motorista desvia ali pelo balão, faz uma conversão proibida, passa por cima do acostamento, né? Volta pra Washington Luiz, né? E segue sentido norte até a entrada da Unesp ali, tá? E quando vocês vão chegando ali, vocês vão vendo um prédio grande assim de uma faculdade, tá? Lá na frente vocês veem uma rotatória que dá acesso à cidade. O motorista olha pra aquela rotatória e ele fala, ali tá feio o negócio. Coração aí nessa. Depois do almoço. Ah, já tá depois do almoço, né? O negócio ali tá feio, né? Ele pega, ele desvia assim, entrando assim perto dessa faculdade. Tá? E aí, de repente, o ônibus ele faz uma virada brusca assim, o motorista freando. E vocês ouvem os dois motoristas xingando: desgraçado! Sai da minha frente, quase te atropelei, filho da mãe! Né? Para o ônibus. Abre a porta do ônibus. Oi. Não, pode soltar. Michel, você só não respira, tá? Por quê? Eles se pressentem. Respiração. Principalmente o Pinho. Depois eu arrumo uma cadeira pra você. E aí o motorista desce e começa a xingar o cara. Vocês olham assim, curiosos, conseguem ver lá fora, né? Tem uma pessoa na frente do ônibus. O motorista desce, começa a xingar essa pessoa, começa a discutir, né? E só ouve a voz do motorista xingando, brigando, tá? E o cara não responde, o cara não faz nada. De repente você escuta o motorista: que é isso que você tá fazendo? Você tá maluco? Sai daqui, para com isso! O remédio. Que remédio? Famoso remédio? Sim. E no ouvido? Como você fez pra pôr sozinho? Enfiei assim e virei. Hoje à tarde também, enfiei, né? Assim e virei. Hoje à tarde também, você também. Sozinho. Contei até três. Tempo de três gotas caírem, tá feito. Caiu um litro. Um litro e meio. Aí o motorista começa: ah, sai daqui, para com isso. Você tá louco, cara? Que é isso? Não vai morder, não. Sai daqui. Ai, ai, ai. Vocês escutam o motorista gritar: desgraçado, meu dedo arrancou, meu dedo. Vocês levantam a cabeça e vocês veem o motorista sendo agredido por esse cara que quase foi atropelado. O cara mordendo o motorista assim no rosto, no pescoço. O motorista caindo pra trás, caindo pro chão. Chegou lá, tá tudo bem. Em São Paulo. São Paulo, casa do pai dela. Vai sim. Quero ver o Lemão cancelar. Não, Lemão, então. Por enquanto vai ter RPG, mas o Gé não vai ir e talvez não dê pra eu ir também, então talvez não tenha. Então aí não tem. Bom, o homem cai, o outro motorista auxiliar desce e começa a chutar o cara lá, tentar separar os dois, né? Aquele caos, aquele tumulto. Os passageiros estão com vocês, tem cerca de uma dúzia de passageiros no ônibus. Eles, horrorizados, já começam a levantar, se agitar, gritar, né? E aí, de repente, vocês, hein, o cara que agrediu o motorista, ele pulando por cima do outro motorista, tá? O outro motorista começa a gritar desesperado, trocar socos com ele. Passa alguns segundos, o motorista auxiliar, ele entra no ônibus, segurando o pescoço, a mão dele esguichando sangue, o pescoço esguichando sangue. Ajuda, ajuda, ajuda. Puf, cai na escada do ônibus. Quando ele cai ali na escada, as pessoas já começam a gritar desesperadas, em pânico, atormentadas, tá? E aí vocês veem o cara que agrediu os dois motoristas, ele entra no ônibus, tá? E ele é um cara que ele parece estar drogado, totalmente transtornado. Ele entra babando, a boca dele espumando, assim, sangue escorrendo, né? Ele tá todo machucado, todo ferido. Vocês percebem que esse cara, assim, na barriga dele, ele tá com uma camisa polo verde. A camisa dele tá rasgada aqui e tá um rombo na barriga dele e as tripas dele escorrendo pra fora. Ele entra no ônibus. Tem uma moça sentada ali na frente, naquele banco reservado... pra pessoas de idade, né? Tem uma moça sentada ali, bem folgadona, pezão pro alto. A moça, ele começa a gritar assim, desesperado, subindo no banco. O cara, já pula em cima da moça, assim, começa a morder ela. Morde a perna dela, arranca um pedaço, ela começa a gritar desesperado. Ele pula pra cima dela, começa a morder ela, abocanhar ela, né? E a moça vai gritando, gritando, gritando, até que ela para de gritar. Nisso, algumas pessoas já, em desespero, já começam a descer. Tentar descer do ônibus, correndo. O primeiro cara passa correndo. O primeiro cara, ele passa correndo ali, na hora que o cara tá distraído, comendo a mulher, né? No mau sentido. Ele passa correndo e vai lá pra fora e foge pela rua, né? O segundo levanta, vai saindo correndo. O cara larga de comer a mulher, pula em cima do cara, joga ele pro chão, começa a engatinhar assim por cima do cara, puxando ele, já morde a coxa dele por trás, assim, o cara começa a gritar desesperado, o sangue esguicha, né? O cara berrando, ele vai subindo pra cima, começa a morder o pescoço do cara, mata o cara também, mais um passageiro sai nesse meio tempo, pulando por cima dos dois, tá? O que vocês fazem? O que vocês fazem? Não, o lugar melhor ainda. Na verdade, eu tô quase sendo tocado por você. Por Moá? O meu sonato tá blindado? Eu tô entre o sonato e o fundo. Isso, vocês estão mais ou menos no meio do ônibus. Isso aqui é? Meio? É. É. É. Médico, né? Poltrona 21, 22, poltrona 23, 24. Mas você só é um médico, só? Você não é um militar também? Eu servi. Eu sou ex-militar. Servi na noite. Eu tiro minha arma. É. Já mira em cima do banco e abaixo. Ah, todo mundo é militar na mesa, hein? Todo mundo é militar. Todo mundo é militar. Aí você vê só eu que não. A Sinéad O'Connor do seu lado, ela abrir a bolsa do violão, sacar uma AK-47. Eu tenho uma AK? Sacar uma AK-47 e mirar no cara lá na frente. E gritar, ela voa que morra! Já sei que eu tenho... Já, como que se diz? O termo quando alguém diz... Ariel, quando você vai na frente, a pessoa fica atrás. Cobertura. Retaguarda. Já sei que eu tenho cobertura. Eu pego ele com o telo. Eu pego ele com o telo e vou chegando perto. Mexicano. Vou chegando perto. Vai indo pra frente? Eu vou indo pra frente. Okay, você vai indo pra frente também? Não, continua ali. Ela continua lá? Eu sei que eu tenho cobertura. Você tem cobertura. Tem uma arma aí. Ok, você tem cobertura. Uma puta arma. Bom, o jogo funciona assim. Eu expliquei pra D, pro Di, o pessoal, o Ariel, a Ariane e o Juninho já sabem, tá? Quando você for fazer alguma coisa, você vai descrever uma cena. O que exatamente você vai fazer? Essa cena pode ser uma ação simples, tipo, joguei a pedra. Ou pode ser uma ação complexa, tipo, sai correndo, pulei o muro, derrubei 3 zumbis. Dei a mão pro meu colega subir no muro comigo, né? E caí do outro lado e nadei, atravessei a piscina nada. Tá? Cada vez que você for jogar um teste pra decidir se você vai conseguir fazer, você vai somar toda a característica que você tem na sua ficha, que seja relevante e benéfica, você vai somar catar um dado. Toda característica que for relevante e negativa, você vai tirar um dado. E aí você rola os dados e você vai ter que tirar números pares. Tá? Quanto mais, melhor. O que você vai fazer? Exatamente. Bom, eu vou pegar o Hélio Cutelo e vou. Hélio Cutelo. E vou dar uma cutelada. Posso dar uma ideia pra vocês? Posso dar uma ideia? Por que vocês estão pela janela pra sair de emergência? Porque é muito funciona. É muito melhor que reto aí. Porque o negócio funciona só tendo no âmbito da paradinha. Não funciona porque alguém já roubou os martelinhos. Eu sempre quis roubar um martelinho. Nossa, eu viajava de porteira pra cá, só ia eu, Múlio, sem zoar. Eu ficava tão tentado, que eu tinha vontade de abrir o ônibus da Paraty, aquele negócio. O que que acontece? Sai o bagulho inteiro assim, ó. Pá! Sai. Né? No meio da estrada. Só que ele não cai. Em cima de um fusquinha. Ele não cai. Azul. Ele desmancha e fica pendurado pra fora. Que louco. E vou dar uma... Vou dar uma cutelada na cabeça do... Na cabeça do agressor. Cara, do agressor. Tá. Então... Ele vai dar uma cutelada. Uma cutelada. Ele tá distraído ali, abocanhando o cara. Enquanto ele abocanha o cara. Tá, ele é um alvo fácil pra você. Certo? Mas você tem que conseguir ser furtivo. Tá? Você tem alguma característica que te faça ser furtivo? Furtivo? É, o cutelo não precisa ser furtivo. Você não é lutador? Você falou? Eu sou lutador de gangue. Sou ali, ó. Tem um ginga. Lutador de rua ali, ó. Capoeira. Ok, ali, ok. Parada. Aplica. Ele é religioso. Tá com hora de chegar assim nessa casa. Não. Religioso pero no mucho. Vai lá. Então, ó. Religioso não. Ah, é... Lutador de rua. Pega um dado. Tá armado com o cutelo. Dois dados. Não, no total. Ah, que mais tem aí pra ajudar? Sou vingativo. Como que é? Gosto de torturar os inimigos. Ele é um inimigo? É. Ok, três. Nossa, pra mim agora ele é. Vê que tem gosto de salgadinho. Que mais? Pavio curto. Ah, demorou. Quatro dados. Nossa. Thaís, você precisa só de um sucesso pra acertar a cabeça dele. Caralho, vai destruir esse cara no meio, né? Vai jogar os dados. Sou ambicioso também. Eu quero matar o cara. E roubar. Eu quero matar. Meia boca, eu não dava não. Não, muito meia boca. O argumento foi muito fraquinho. Se você quiser jogar, somar mais dados, você vai queimando ponto de convicção aí. Aqui. Eu tenho quatro. Ah, ô louco. Você começa com 12. Tem quatro dados, joga. Tá bom. Tá ótimo. Olha lá, tirou um 6, joga mais um dado. Já deu um sucesso. Dois sucessos. Dois sucessos? Acertar o jugular. Pá! Ok. Você vai lá de mansinho, chega, ergue o seu cutelo e vrá! Na cabeça dele. Arranca o topo da cabeça dele. Arranca o topo. Interessante. Arranca o topo da cabeça dele, ele tomba pra trás, assim, na sua direção, e aí você vê o cérebro dele que sobrou dentro do crânio, né? Rolando pra fora. Tá? E é uma cena extremamente bizarra. Eu ali ainda salvava ele. É uma cena extremamente bizarra. Porque o que você vê não é um cérebro comum. Aquela massa branquinha, aquelas minhoquinhas branquinhas todas unidas, tá? O que você vê é uma massa avermelhada e amarronzada, grande, inchada, deformada e colada ao tronco encefálico aqui, ó. Colada aqui na coluna. Tá? Ele tá inchado, todo deformado, esticado, cheio de grumos pontiagudos, tá? Tá bem, né? E ele se alongou assim pra trás, assim na direção da coluna, e quando ele rola pra trás, né? Quando ele rola pra trás, ele fica ainda, a metade que sobrou, ainda fica colada a estrutura da coluna ali. Que nojo! Bom, tem informação. Tem uma informação importantíssima. Quando isso acontece, o corpo cai pra trás assim, e aí você vê aquela massa encefálica, aquela, o que sobrou dela, né? Pulsando. E o local onde você cortou, do qual estava escorrendo um sangue pútrido, já enegrecido, ele começa a sofrer uma mutação instantânea e vai crescendo como se fosse um câncer e cicatrizando, fechando ali. E ele começa a ter espasmos violentos e ele vai tendo os espasmos e vai se levantando e se virando na sua direção. O nome Machado. Todo cheio de tremeliques, tá? Tudo desconcertado, desconjuntado. Que louco. Quando ele tá de pé na sua frente, você com o cutelo na mão, não acreditando naquilo que tá ocorrendo, né? Já quase fazendo um teste de horror que eu vou pedir daqui a pouco. Né? Tem um sucesso que eu posso usar. Tá com horror, você... Não, já gastou. Já foi. Ele levantando assim, né? Você sente algo agarrando a sua perna. Faz o teste de cagaço. Você olha pra baixo e tá o motorista reserva, né? Que caiu pra frente. Ele tá lá, no chão, tendo espasmos também. E aí, num dos espasmos, a mão dele bate na sua perna e se fecha. E segura firmemente sua perna. Firmemente? Firmemente. Eu tento recuar. Você vai tentar recuar? Tentar recuar. Tá, ok. Primeira coisa, travar esse pinto, eu acho. Então... Você é lutador de rua, ok. Lutador de rua. Que mais? Você bebe? A maioria dos personagens... Usa cinco cutelas e outras armas cortantes, além de armas de fogo. Essa sou eu na vida. Hã? Usa sempre o cutelo e outras armas curtas. Ok, você vai usar o cutelo então pra tentar se livrar dele. Tá, aqui fala outra e outras armas. Você quer recuar só, não cortar o braço. É boa. Tá, vamos por que você vai usar o cutelo pra tentar tirar a mão dele dali, só um dado. Não, mano, eu vou me abaixar o outro, véio, que acabou de levantar. Não, você não vai abaixar, você vai só bater assim com o cutelo enquanto tá se afastando. Pode somar mais um dado, que mais? Dois dados. Não, são dois. Por enquanto são dois. Eu tenho quatro. Queima convicção. Mas por você ter nome, Jeff, quer dizer que... Membro de gangue. Membro de gangue. Membro de gangue. Você acha que um drogadinho... Não, você é de lutador. Lutador, cutelaria, membro de gangue. Cutelaria. Você acha que um drogadinho não foi segurar ele? Sai daqui, filho da puta. Membro de gangue. Lutador de rua, parentes, membro de gangue. Ah, ok. Hein, mas você, por ter quatro, não quer dizer que você ganhe. Não quer dizer que eu ganhe. Pode tirar todos os negativos. É, vai, quem tirar mais sucesso vai ganhar. Mano, eu só vou tirar seis nessa porra, pode ser. Ó, eu tenho várias cicatrizes pelo corpo, de facadas e tiros. Isso não te ajuda em nada. Você não tá tentando roubar doce de uma criança. Não tá tentando roubar doce de uma criança. Tem mais nada? Não vai gastar convicção? Gasta um minimumzinho aí, jogar com o Dalão. Galera, como faz? É só você fazer um... Tá, quantos você quiser. E aí, joga 3 ou joga 4? Joga 4. Joga 5. Joga 5, vou tirar tudo 6 aqui, ó. Você já tinha 3 dados, né? 3. Ó, vou te dar o benefício, ó. Olhai e tremei. 2 sucessos, mas não vai jogar mais um. Dá o benefício? Eu vou jogar depois. Você vai pro Lava Jato, hein? Presta atenção, hein? Tive 2 sucessos já. Vai gastar mais 1 de convicção ou não? Vai pro Lava Jato. Não quero benefício. 2 de convicção. Vai, queima a convicção aí. Isso, vai de benefício. Depois seu nome aparecer lá no Jornal Nacional, não vem pedir socorro, não, tá? Mas não vai ver. Não quero nem saber. Não vem pedir socorro, mamãe, não. Porque a mãe manda ser punida. Então vai. Joga os seus 4, seus 5, sei lá, que eu vou jogar meu último. Pô, só para, hein? Isso que é perigoso. Rolou? Eu não posso usar condições. Condições também. Tem alguma que te beneficia? Armado e perigoso. Quer saber o que minha agenda tá fazendo aqui? É, o cutelo, já somamos. Casa da sogra? O que é isso aqui? Casa da sogra agora? Ah, hein, Dani? Casa da sogra? Eu saio só no telefone. Ah! Parece que eu segurei. Parece que eu segurei bem firme. Vocês pediram, vão pedir? Você puxa assim, já pedimos a tua aqui. Você puxa o pé assim, bate com o facão, ele segura você firme já, quase que esmagando sua perna ali, quase que arranhando você ali. Você faz alguma coisa, Robin? Pediram o quê? Não sei, pediram. Vê, você faz alguma coisa? Eu quero atirar. Atirar? Já ok, então vamos lá. Soma sua parada. Descarga já também, né? Ainda não. Eu não posso nem ficar com ele, então. Bom, eu tenho pontaria. Pontaria, soma 1. Gente, pelo menos são civilizados. Sim. Aí vem qualquer porcaria aí da. Se quiser sair na rua e pegar qualquer porcaria pra poder ir em casa, olha. Aqui tá acabando o mundo aí. Pelo amor de Deus. Que mais, Dê? Tá socorrendo qualquer um? Sodoma e Gomorra passou por aqui, aí já pega qualquer coisa na rua e põe pra dentro. Chamar a arma te dá um dado. Chamar a carrocinha. Conhece armas. Atenção. Conhece armas, mais um. Pontaria. Uma pouco, atenta. Atenta, tá. Cê, no momento que o cara agarra ele, que você vê que vai dar merda, você dispara. Semana passada, roupa nova. Fumante, gordo, pontaria já foi. Cabeça raspada. 2 anos no exército. Gente, que maravilha. Das pessoas. Já falei que agora eu quero ir do padre. Ok, acho que tá bom, né? Daniel. Dispare. Aí a Tamiri falou... Manda meu vídeo. Não, a Tamiri... Ah, Di, eu falei... Show! Três sucessos, rola mais um. Qual que é a porcaria também? Rola mais um dado. Rola mais um dado. O carinha é um 6, você soma... Rola outro. Mais um sucesso. Mais um. Quatro sucessos. O cara tá... Você tá lá... Cabrão, me solta, cabrão, me solta, cabrão! Puxando a perna, batendo com o facão, né? Aí você escuta... Trá! Majada certeira da AK-47 disparada na cabeça dele, a cabeça dele explode. Mas a gente chegou. E aí a mão fica frouxa e solta você. Você consegue recuar. O som tem que chamar ela, né? Não, o som da sua voz mesmo, você quer exagerar. Não, você que tá berrando aí. Não, eu tô pensando que berra é você, filho da puta. Bom, vaca. Mas tá falando ainda? Que berra, não é? Bezerro, não mas é? Tá berrando ainda? Não, tá na boca. Vaza daqui, vaza daqui. Vaza daqui. Bom, e aí nisso os outros passageiros vão saindo correndo desesperados lá pra fora. O cara sem o tampo da cabeça já começa a morder mais um. Né? Ficam só vocês no ônibus. O cara tá bom. Esse que eu atirei. O que aconteceu com ele? Caiu e estourou tudo. Explode a cabeça dele. É uma rajada do AK-47. Você, né? Viu o explode a cabeça dele. Ele não se levanta mais. É isso aí. Quando vocês olham lá pra fora, tá? Vocês em um caos de trânsito na rotatória de acesso à cidade. Tá? E vocês vêm assim pra trás, aonde o ônibus veio. Na faculdade ali, uma gritaria, um bando de gente correndo na rua, um bando de gente vindo, mordendo essas pessoas, devorando, tá? E aí vocês olham pra frente ali, vocês veem a rotatória, vocês veem alguns prédios, alguns locais de comércio, tá? Na rua que dá acesso à frente da faculdade também, um caos total de pessoas se devorando umas às outras, tá? Vocês veem mais pra frente, assim, um galpão enorme, tá? E aí vocês escutam, vindo da frente... Sirene da polícia. Tá? Talvez a polícia possa até ajudar vocês. Sempre ajuda a polícia, por favor. Nessa situação acho que é complicado, mas é mais complicado acontecer. Afinal, você acabou de cortar a cabeça de um cara, você acabou de tirar em outro, polícia vai ajudar. Você tá com uma AK-47 na mão, como ela vai ajudar, né? Não, mas frente a essa situação caótica, talvez encontrar a polícia seja uma boa. Talvez. Léo, já que você levantou, fornece água pra nós. A sirene? Não, a sirene tá no meu carro, tem. Não, você tinha que estar lá? Uhum. Não, tá... não. É, não. Ele aqui tá gritando a vida. É. Não, é que meu carro tem sirene da polícia. Ele instalou assim. Eu instalei lá na Roma. Esse ônibus, ele não tem aquela parte de cima que é aberta, é? Sabe? Não, não, na zero. Tem muito ônibus de viagem, tem isso. Aquela portinha? Isso. Tem aquela portinha, mano. Tem que estourar aquela portinha tem pra passar. Estourar, você quer isso? Tem que estourar. Sim, eu quero isso. Eu queria estourar ela e ficar por cima. Ok. Exato. Com a arma? Ou na força? Pode ser na arma. Na arma? Prá, uma rajada, puf, estoura a tampa. Você abre e sobe lá pra cima. Quando você sobe, você olha ao redor e a situação é caótica. O ônibus tá parado no momento. Ônibus parado. Matou, ônibus parado. Dentro do mais ônibus. Alguém? Dentro do ônibus não tem mais nenhum. Eu fiquei com uma banheira. Não sei como. Tem o cabrão sem o tampo da cabeça lá, mordendo o último passageiro que tentou fugir. Eu vou te mostrar. Quer que eu pegue o potinho lá? Bom, deixa só um bolinho então. Eu olho pra ele, pro mexicano. Teve uma vez que eu comprei desses aí também, só que aqueles ovinhos brancos. Dirige. Nossa, como que eu comi? Eu não sei falar muita quando coisa, quando não sei se você vai me entender. Dirige? É nóis. É nóis que é a bruxa. Sai dirigindo? Já pego, já saio chutando tudo na minha frente ali e vou direto pro volante. Ok. Não vou pedir teste pra isso. Você já sai dirigindo o ônibus, tá? Você vai continuando em frente ali, não. Você tá na entrada da química ali. Tá? Você olha assim na direção da química, uma multidão de gente enlouquecida correndo, vindo na sua direção. Você segue em frente, chega até a rotatória ali. Você olha pra direita, assim, na Presidente Vargas, um trânsito, um caos total, gente se devorando lá. Um tormento. Você segue em frente. Tá? Quando você segue em frente, você olha pra esquerda, você olha o balão ali, aqueles condomínios que tem depois da Washington Luiz ali, um caos, um trânsito, tudo parado ali, das pessoas tentando sair da cidade, desesperadas e não estão conseguindo. Tá? Sua única opção, seguir em frente. Tá? Você segue em frente, olha a saída pra Washington Luiz, impossível sair. Tá? Aí, numa ação reflexa, você vira pra direita. Quando você vira pra direita, tá, você quase atropela um cara. Que ele tá saindo da rua e se escondendo. Tá? E quando você quase atropela esse cara, você vê. O cara já é um cara de meia idade. Ah, tudo. De coturno. Cara de coturno. Calça militar. Cabelo raspado, estilo Gael, tá? Quase atropela ele. Ele tá se escondendo. Quando vocês olham pra direita, vocês veem uma horda dessas criaturas bizarras descendo aquela avenida paralela à Presidente Vargas, indo em direção ao condomínio que tem ali próximo. Tá? E logo após isso, né, você vê isso, né, quase atropela o americano. Né? Vocês veem um carro preto. Tá? É preto. É prata. É prata. Você tinha razão. É médico. Gente. É prata. Eu não sei porque eu fiquei na cabeça com preto. Vocês veem um carro prateado. Tá? Ele manobrando ali, atropelando algumas dessas pessoas infectadas. Era prateado. E ele já entrando rapidamente num galpão enorme que tem de frente pra vocês ali. É uma estrutura gigante, um muro alto com um alambrado pra cima, guarita, um portãozão de correr. Né? Ele tá parando o carro ali, o portão abre rapidamente, ele já entra com tudo com o carro. Tá? E fecha o portão pra ficar em segurança. Vocês olham pra baixo, caos. Olham pra trás, o caos se aproximando. Olham pra esquerda, o caos. Olham pra frente, mais caos. O único ponto seguro, aparentemente, é esse galpão aí. É, dizem que o maior perigo são os seres humanos. O ônibus não pega 12. Não dá pro ônibus entrar ali, né? Parece que vai dar. Dá pro ônibus entrar, arrumando o portão. Ou parar o ônibus na frente ali. Você tá e descer, e gritar, me ajuda. O negócio não fica mais fácil parar com o ônibus ali. Não, não vou falar pra dar off. É off, não posso dar off. Vocês fazem? Eu tô correndo lá. Olha, você é um mestre metajogo. Vocês têm que ir pra o galpão. Como vocês vão pro galpão? Não, eu já sei porque eu tô no galpão. Ah? Ok. Ela falou pra no celular. Sim. Não, ela não falou. Tá, vou ir pra rua. É. Esse é o ônibus, certo? Sim. Liga pra ela? Tem um buraco aqui em cima. Certo? O celular da Verônica tocando. Verônica desmaiada, celular tocando. Eu atendo. Atendeu. Alô, Verônica, eu tô aqui já, cadê você? A Verônica, ela tá um pouco ocupada. O que aconteceu? Ah, sou eu, o tio Sam. Ela falou pra eu encontrar com ela. Ei, maluco, no telefone! Ela entra no ônibus! Quem é você? O que você quer? Você é amigo da Verônica? Você tem que fazer aqui. Você é da Verônica? Eu tô no telefone. Sequestra o relâmpago. Tá, beleza! Sequestra o relâmpago. Sim, ela falou pra eu encontrar com ela aqui. Na rua. Pera aí, eu tô no telefone, você não tá vendo, seu maluco? Ah, você é um dos amigos dela que ela foi te avisar, então, sobre tudo que tá acontecendo. A gente tá aqui. A porta do ônibus abre, né? O cara gritando, entra no ônibus, entra no ônibus, entra no ônibus. Você olha, tá um cara, um mexicano bigodão, cheio de tatuagem, cicatriz, um facão na mão, numa mão, um volante na outra. Entra no ônibus, cabrão, entra no ônibus, cabrão. E aí você olha lá pra dentro, em pé do lado dele... Tem a Sinead O'Connor com uma AK-47 na mão. Você entra? Mas onde que eu encontro vocês? Onde vocês estão? A gente tá no galpão de remédios aqui. Ah, é ali embaixo. Onde você tá? Eu tô, sei lá, 200 metros aqui do centro. Caralho, pega a doce de graça, menina! Puta que pariu, eu tô mancando! Pega essa lavar pra dentro, caralho! Agora não dá, só um minuto. Eu vou tentar distrair minha mente pra deixar minha avó de lado lá, enquanto ela cuida. Eu vou ir lá pra frente, lá vou... Como que eu entro? Vocês já entraram, já tá cuidando da veia, já fizeram a barricada ali. Eu vou indo lá pra fora, eu vejo ele. Vê um cara, aspecto militar, falando no telefone, e um ônibus só isso que eu queria confirmar. Um ônibus andando devagarinho dele, fazendo escândalo, E você vê lá pra baixo, na direção do condomínio, os zumbis. Virando. Eu falo pra ele no telefone. Voltando. Fala pro ônibus parar de fazer barulho. Isso chama a atenção dos zumbis. Isso vai dar ruim pra gente. Parei. Vamos ali no galpão, vem. Eu vou até o portão. Eu abro um tanto assim, só. Dou aquela puxadinha no portão, passa. Dois com um mini, sonata e uma van. É, a gente ainda tá sossegado. Meu carro já é. Só pra avisar, tá? Você não está vendo um cara barbudo e gordo. Não, já falta muito. Você está vendo uma garota esbelta, bonita. Não tem problema. Não tem nenhum controle uma menina de 15 anos. Ah, então de boa. Então tá nice. Bom, ok. Você vê ele e vê um ônibus ali. Vamos, hein? Sejam rápidos e para com barulho. Tenta parar o ônibus aqui na frente, assim fica mais difícil deles passarem. Dá pra vocês saírem por cima do ônibus ali. Não tem a portinha? Tem a porta abre aí? Não sei, eu não tô dentro do ônibus, eu tô aqui na frente. É, você não tá com o pessoal do ônibus? Quando você olha pra cima, você vê que uma das escotilhas... Eu tô na sua frente. Uma das escotilhas de ventilação não tá no ônibus. Não tá no ônibus? Não. Fala pra eles encostarem o ônibus, sai por cima dela, pra pular o portão, fica até mais fácil. Entra você no ônibus também. Tá. Assim eles conseguem deixar bem encostado no portão, a gente não precisa abrir, é mais uma barricada. Tá, tudo bem, eu entro no ônibus. Ó... A menina não deixa o portão trancado ali. Eu vou dar uma procurada nos carros que a gente parou ali. Se tem corda, corrente, cadeado, qualquer coisa, até arame. Você levou corda? Não, mas a minha corda eu vou deixar lá porque dá pra usar pra algum outro tipo de emergência. Eu acho que qualquer outra coisa, até arame, qualquer que coisa assim, pra eu deixar amarrado no portão. Camiseta mijada. Camiseta mijada. É que uma hora vai secar. Só mijar toda hora. Ali aí é o banheiro do grupo. Aí complica, Jack Chan. Tem essa Jack Chan que faz isso, né? Uhum. Bateram a correr. É. Numa campanha que eu joguei de Terra Devastada, eu matei uma gangue com uma camisa mijada. Uma gangue. Eu saí da cela, né, com a camisa mijada, o cara apareceu plá na cara. Que dia é esse, cara? Não, eu joguei na cara do cara, primeiro que doeu, segundo que o cara assustou, terceiro que quando ele conseguiu... Viu mijo, tudo, perdeu um tempão nisso. Quando ele tirou e se recuperou, eu já tava em cima dele com a arma dele na mão. Ah, ok. Justo. Justo. Deixa eu mudar aqui. Justo. Defesa pessoal. Oh, camisa de xixi. Xixi torce mais. Qualquer coisa. Eu tô com uma faca, canivete ali, alguma coisa? Não sei. Não lembro se eu tinha pegado. Eu tenho uma caixa de ferramentas de condições. Ah, então tem um estilete. É, então eu vou pegar, nem se for pra mim pegar, cortar pedaço de coisa do pneu dos carros que a gente fez a barricada, okay. Pra deixar amarrado no portão, não dá pra abrir. Certo. Beleza. Bom, vocês separam o ônibus? Sim, eu falei pra eles encostar na porta. E vocês deixar bem encostado, mas nem se for pra acabar com o retrovisor, deixar colado. Já não tem o retrovisor também. Não, entra com o retrovisor que vocês acabam. Encosta aí, já vai dando aquela raladinha no muro. Sim. Né? Ok, quem que é o primeiro a subir pela escotilha? Não esquece de fechar as janelas. Tá, o velhão lá, o Jim Carrey, já vai entrando, subindo nos bancos ali, já sobe lá pra cima e já pula do outro lado. Já que eu tô ali, eu vou soltando uma das portas. Eu quero portas. Teste de pulo, um sucesso. Eu vou soltando uma das portas ali do carro, pra tirar ela. Quão rápido eu sou pra fazer isso? Antes de todos pularem? Não. Vai gastar uns 10 minutos nisso. Ah, então não. Desmontar uma porta não é uma coisa tão fácil. É, porque eu ia falar pra colocar a porta em cima dessa ventilação de ar, já que não tem mais. Assim, você pode fazer isso depois com o tempo, entrar, com calma. O pessoal não sai. Ok. Tempo. Um dado só jogar? É, só o ágil. Não tem nada aqui. Tem mais nada? Ô, louco, você é militar. O seu treino. Seu treinamento militar. Que te ensina isso aí. Tá, tudo bem. Só que eu tenho condição. Eu tenho tração de reflexo. E espasmo. É... Só o bola, então, tira esse dado, você vai jogar um dado de sorte só. Tá. Dado de sorte você tem que tirar 6. Procura mais coisa aí, então. É, procura mais coisa aí, senão você vai conseguir cair. Gasta convicção. É, você pode ligar. É só pra pular. Só pra pular. Eu não posso descer e escorar. Eu não vou pular, caralho. Você é impaciente? Não, efeito sono. Não. Como que é efeito sono? Você é impaciente, você não pode ser escorado. Beleza. Eu jogo, eu tenho que... Olha eu sacaneando. Tem que tirar um 6. Eu vou tirar. É 2 ainda. Só que não. Tá. Você, no desespero lá, na impaciência, você salta do outro lado, sobe assim e já salta com tudo. Pula no chão e torce o pé. Nota a condição. Pé torcido. Tornozelo torcido. tá manqueta. Eu ainda tô confiante. Ainda está confiante. Eu também. Também. Vocês três estão confiantes. A Verônica que não está também. Aconteceu isso? Condição. Minha avó deve estar confiante. O primeiro socorro feito por um médico competente, você vai tirar isso depois de algum tempo. Quase. Vamos conversar aí. Tá, quem que é o segundo a pular? Quase morto. Primeiro das damas. Eu saio da lá. Ainda não consigo tratar de vez, ela tá quase morta. Eu tenho um parkour. Perigo eminente de morte, sim, mas ela ainda pode morrer. Ok, mete bala então. Militar também? Então, dois dados. Qual que é a altura do negócio? É um galpão, um depósito. É um galpão, depósito. É gigante lá, cara. Então, suponho que tem escada. Eu suponho que tem escada no galpão. Escada. Não, vai lá dentro só. Sim. Tá, eu falo, por onde tem escada aqui pra gente colocar o pessoal descer? Eu acabei de torcer o tornozelo aqui. Quantas pessoas que tem dentro do ônibus? Tem mais duas, mas eu não sei. Uma não tem braço. Como assim uma não tem braço? Eu não sei, eu não conheço você. Eu tô pelo fogo que eu vi. Não, se for o caso aqui. Quando fala, como assim não tem um braço? Você vê. Puf, um braço mecânico cromado saindo lá de fora. Um outro braço com uma AK-47. Uma cabeça raspada de uma mulher. O que você faz? Consegue descer sozinha? Acho que sim. De boa. Consegue descer sozinha? Pum! Claro que sim. A gente conhece? Não, nem não. Olha lá, Russo, hein? Vai lá, vez. Os dois estão chegando na cidade agora. Não, desço e. É, muçulmano. Eu dou um sorrisinho. Ela, muçulmano. Ela não responde nada pra você, só dá um sorrisinho. Coloco a arma aqui no ombro. Run. Vai, Michel. Tem que subir lá e pular. Vai pular? Vai pular? O que você tem pra te ajudar? Cara, no padrão de rua ali, ó. Tem o gingado ali, ó. Ok, gangue de rua, beleza. E, cara, eu sou religioso, eu tenho fé, cara. Ah, você vai dar uma benzidinha antes de pular? Deus segura. Tenho fé que vai ter um bom conseguir. Ok, dois dados. É só um sucesso, é de boa. O resto não tem nada. Branca Leone. Branca. Tem nada. Dois sucessos. Boa, pulou de boa. Mais tranquilo ainda. Aí você vê. Você vê. Saindo assim de dentro da escotilha. Le Cabron. Americano. Bigodon. Cavanhaga, cabeludon. Ninguém me reconhece. É? Acho que eles não estão assim muito ligados nisso agora, né? E aí ele pula com mais facilidade do que a moça até. Ah, verdade, esqueci. Um militar, uma terrorista e um modeleiro. Todo mundo se formou um. Vai saber. Nunca sabe. Algum de vocês assiste Fórmula 1? Todo mundo tem gostos peculiares. Você acha que não? Não. Fórmula 1? Mas Fórmula 1? Uma não. Mulher na Fórmula 1? Não, ele torce no Tcheco. É a primeira. A primeira mulher na Fórmula 1. É. E foi a primeira a bater o carro. Foi incrível. Tá fazendo aqui em Araguá, né? Exato. Batendo o carro. Ah, tava passando ali. Tava passando ali. Só pra bater o carro. Viu um zumbi, você resolveu ver qual é que era. Não, não sinto aí. Nossa, vi uns zumbis, achei que fosse fantasia. Me danei. Vamos pra dentro antes que mais pessoas venham aqui. Antes de sair da. Já começa a ficar perigoso. Por enquanto é seguro. Fechei a escotilha. Os zumbis que tinham aqui. Não tem mais escotilha. Não tem mais. Não tem mais. Os zumbis que tinham aqui dentro nós matamos já. Tá, e cadê a Verônica? Por que não tem? Ela desmaiou. Sim. Por que ela desmaiou? Aconteceram algumas coisas até a gente chegar aqui. E foi complicado. E quem que entrou aqui primeiro? Não sei se vocês falaram que estão entrando por acaso. Na verdade, nós estávamos pensando em ir pra fazenda. Acho que foi isso que ela falou pra você. Ela ligou pra todos os contatos que ela tinha e mencionou sobre a fazenda. Mas ficou inviável. Aconteceu um acidente. Muitas pessoas se machucaram. Vocês estão fazendo nisso inteiro? Eu tô andando enquanto isso, tá? Robert Alice. Ah, ok, perdão. Vocês estão indo lá pra dentro, sim. É verdade, eu sou Blair. É verdade, eu sou a Blair. Eu sou Blair. Eu vou sair de lá, Jeff. Todos e enquanto mancão, aconteceu assim, um acidente, muitas pessoas cadê se machucaram. Cadê aquela menina que me dirige aqui? E a gente deixou a fazenda pra depois. Mas por enquanto aqui é um lugar seguro. Tem mantimentos, tem bastante remédio. Uma fábrica de remédio. E tem vários caminhões. Dá pra gente até usar os caminhões pra ir pras fazendas. Fica até melhor, porque a gente consegue carregar muitas coisas. Vários caminhões? Dois já é vários. Dois já é vários. Não, porção. Clunk contando. Porção francesa, dois. Clunk contando. Foi só isso. Tem dois caminhões lá dentro. É, tinha, tá, estavam lá dentro já. E agora vocês têm um busão. É, agora a gente tem um ônibus. Ô, zumbi ali! Eu preparo o taco. Que zumbi? Ele tá se ele saiu mancando e se verdade. Não, relaxa, ele é só o médico. Eu pego a certeza. Já preparo o terra. Só tiro o pote assim. Ele tá cuidando de um dos. Vocês tinham falado de buscar uma ambulância. Uma UTI imóvel. Guarda um lado. Pra cuidar da véia. Que bebida do... Né? Quem são esses? Amigos. Não, na verdade... Vocês veem o restante do grupo saindo do lado de dentro, tá? Você sai também, né? Sim, eu tô lá. Você a Verônica também sai, ela já tá recobrada, ela já sai também. Não, tô... Eu achei que não era alguma coisa pra cobrir minha roupinha. Tem uniformes lá dentro do, então, dos funcionários. Eu tô usando um uniforme que eu não quero usar no terno. Eu não quero usar uma porra do meu terno. Ah, ok. Tava de um terninho assim básico, com esse terninho inglês. Sabe, não é que terninho daqui, que não é que terninho mais grosso, mais resistente. Proteçãozinha aqui. Pra rastejar. Eu não sei ainda que você é um médico, então. Eu vou precisar. Você conhece a palavra médico em português? Conheço que eu preciso. Ah, ok. E então, eu você... arrastando a perna. Você ouviu ele falar que tá arrastando médico. Perna. É. Só que eu não tô então a gente vai precisar mesmo de uma ambulância e de mais. Exato. Sim. Tá, eu continuo mesmo. Alguém pode me situar o que é isso? Esse bonde de Vamos pra dentro do galpão. Como que era o personagem do Madruga? Super Sam? Time is money! É Super Sam, né? Super Sam. Esse é o Super Sam que tá com você, Verônica? Exato. Não, ele é o tio Sam. O que aconteceu? Ele tá falando que você é o Super Sam. Não, você é o tio Sam. Time is money. Time is money. Verônica, precisamos achar logo aquela ambulância. A Verônica tá desmaiada. Ó. Não, ela já acordou. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? A gente agora precisa. O local que vocês estão. Olha, ele vem pra mim lá. Abre assim. Tá bom aí. O que é isso aí? Eu já joguei o compromisso. Jogou pra mim? Joguei. Ah, eu pego. O que é isso? Vocês. Bota o mapa, dor. Conquistaram esse quarteirão. Mapador? Eu não preciso de uma tala na pé. Toma aí, já resolvo isso aí. Caraca. Até a gente terminar de se assim, vocês estão nesse local aqui, ó. Eu abro a cápsula. Vocês estão aqui. Não é rápido. Ô, Jeff, nós estamos só pra constar. Tio Sam acabou de tomar um comprimido que eu dei, viu? Beleza, você vai ficar muito loucão. Mas, eu vou com o Dinho. Passa o mapa, passa o mapa. A estrutura do local é mais ou menos essa, ó. Que tá aí. É, com ele, Marcadinho. Pode passar, de mão na mão, pode ficar com vocês. O Marcadinho é o que mesmo? Nós já entramos no galpão, né? Em um deles já? Ah, ok. Não, não, onde tava todo mundo? É, então todos vocês deixaram sua avó na enfermaria, entraram no galpão, deram uma olhada, pegaram alguns remédios e levaram pra Béia. A Béia ficou na enfermaria, certo? Não no galpão. Bom, primeiro a gente precisa se situar quem são vocês. Não, bom, eu só sei que a Verônica conhece você. Da Verônica, um desses tempos aí. Eu tava com um cano quebrado em casa. E aí. Não, é porque quando eu vim pra cá. Ela limpa sua privada também? Ô, louco! Nas vagas? Não, falando sério. Não, ela é minha. A Verônica é psicóloga. Tá gravando, né? Tá. Eu quero muito que ela escute isso. Vai escutar. Ela deixa é eu até ver, aos 1,38. Eu conheço ela há alguns anos. Desde que eu vim pra cá. E o restante? Não, não conheço nenhum. Nem ninguém. Você trabalha onde, Amarelo? Você trabalhava onde? Você é daqui de Araraquara mesmo? Eu trabalho no Hospital São Paulo. Aquele ali eu conheço ele de vista. Quando eu ia fazer alguns tratamentos. Mas só de vista. Acho que ele trabalha no hospital, alguma coisa assim, mas do resto. E vocês, quem são? Doente? Quê? Você é não? Tem um cara doente, menina? Não, não, respondi. Não, tem um cara doente. Tá no espasmo. Quais são os nomes de vocês? Eu sou o Troy. Troy McClure, você deve me conhecer dos filmes. Eu sou o Troy. Não. Você tá falando enrolado já. Tirando a capa. Quem chama isso aqui, rapaz? O que você você me deu, afinal de contas? Hidrocodona. Você me drogou, velho? Hidrocodona. Eu não sei o que, que é isso. Eu tenho cara de químico. eu quero lembrar qual que é o... Assim, que uma droga faz... Só me fala o efeito. Cara, isso aqui é uma forte morfina. Nossa, maluco. Que massa, né? Porque como não tem, que massa. É o Pinácio. Tá, então eu procuro um lugar pra recostar e... Nossa, tô ficando zonzão, cara. Zonzão. Você vê o unicórniozinho pulando assim na sua frente, com um Deadpool em cima, masturbando o chifre do unicórnio. Isso aí é de ópio, isso aí. Nossa, você quer me fuder. Caraca. Tá, quando você fala, eu tiro outro comprimido e já tomo mais um. Eu já recosto e já começo já... Eu acho que eu tô no quarto. Meia hora. Você já é dependente do negócio. Vocês têm algum tipo de plano daqui pra frente ou não? Foram pegos de surpresa com a gente? Cara, meu zoinho tá duas cruzes agora. Eu tô fora de órbita, né? Alguém segura ele que vai cair. Já procurou um lugar pra recostar. Já falei, eu tô velho. Trago ele pra dentro. Demora o efeito. Tô voltando a mancando lá pra dentro já. Olha, o Dr. House. Exatamente. Puta que o pariu. Exatamente o House. Quase matei uma pessoa na última sessão, assim. Nossa. Porque pra operar de almoço, aí não vou operar filho da puta, vai ser um estagiário. Bem filho da puta. Caralho. Quase matou, coitado do cara. Não, gente. Eu não. Foi estagiário. É, isso eu concordo. Eu ainda estou de concordar que foi estagiário. A culpa não é minha, fazia o Niara. Só observando vocês zoaram. Não, tipo, o cara chegou, você faz USP, faz uma questão. Não, olha, puta, vai morrer esse cara. Aí, ó. O cara perdeu um dado, você falou ali. Sério? Justo. É o preconceito. É? Bom, ele perdeu um dado pelo preconceito. É, alguém tá carregando o tio Sam lá pra dentro? Eu tô carregando o tio Sam. Eu pego o tio Sam e levo ele. Acho que agora é a hora que a gente precisa dar uma descansada, todo mundo. Pode jogar aí nessa maca aí. Decidiu o que fazer. Descansar, ok. Eu viro pro bichão do lado da maca. Sim, astronauta. Ô, Jeff, do lado da maca da velha. Tá, eu joguei na maca da velha, quem que é agora? Na enfermaria, certo? Pode que der. Vocês ficam na enfermaria ou vocês montam uma enfermaria no barracão? No primeiro galpão que vocês abriram? Eu na enfermaria, não tinha tempo de montar outra enfermaria. Ok. Então vocês vão até a enfermaria, larga ele junto com a véia na enfermaria. Vou ir ao pé. Pé dele torcido. Uma luxação leve. Oxicodona já resolveu então. Não precisa fazer mais nada. Não, uma enfaixadinha vai bem. O que, que eu jogo aí? Eu posso ajudar? Não precisa jogar nada. Ah, então. Você vai lá e enfaixa o pé dele. Em coisa de umas duas horas o pé dele fica bom. Tenta colocar no lugar. Mas pô, só torcida não tem. Calma aí. Se torceu, vamos quebrar então. Né? Do enfaixadinho assim, tá meio desmaiadinho? Tá. Abre a garrafinha assim, um pouquinho de uísque. Pra dar aquela garibada. Ainda bem que ele falou garrafinha e não o zíper. Eu seguro. Eu sinto o gosto, eu reajo ao uísque. Eu sou alcoólatra, cara. Você quer mais? Já levanta e começa a mamar. Eu tô melhor. Tio, não, uma dose só, o resto é meu. É papai que tá na brava. Então, Alice, quem vai buscar bolsa pra mim? Então. Quem? Você não tem. Mas a Alice não foi também pra enfermaria. Acho que alguém teve carregado, vocês não estão. Não foi o mexicano. Não ia sozinho com o mexicano, com o Telmo na parede. Você não chamou mais ninguém? Eu falei, foi o mexicano que ele. Você vai deixar o único médico com o El Chapo, cara? É lógico. El Chapo. Mas a gente tinha chegado à conclusão que ia ser eu, ou a Vera, ou eu e a Verônica. Então, deixa o tio só dormindo e... Vocês vão buscar então a ambulância? Sim, vamos buscar a ambulância. Vai você e você? Sim. Pode ser. Agora na verdade. É, você ia uma boa, você é o melhor piloto do grupo, né? É, eu também sei. Tudo bem, o motorista do caminhão é melhor que você. É, com certeza. Ó, o T imóvel. E tô entrando dentro do galpão. Você me drogou. Você sabe que eu tô procurando. Tem. Deu ruim já. Porque o ônibus tá parado em frente ao portão. Qual que é o carro que a gente vai sair de lá? Tanque de guerra. O ônibus? Tanque de guerra. Gente, chama muita atenção. Ó, eu acho que é o seguinte. Eu acho que antes da gente buscar a ambulância, a gente tem que dar uma descansada aqui, passar um tempo, juntar os mantimentos, colocar num lugar só. Sua bola não vai aguentar. Esperar a noite chegar. Gritei de longe isso aí, já. É, você ouviu ele gritando. Sua bola não vai aguentar. Ai, fodeu. Mata a véia. Eu, Jeff, vou andando e grito. Eu sei que parece Deus, mas não sou Deus não, cara. E aí, Dr. House? Estou procurando o que você sabe o quê. Ok. A gente precisa da ambulância seria? Agora, mas infelizmente não, agora é muito perigoso. E aí? Senta no galpão. Tem, vai com todas as luzes acesas. O galpão tem diversas prateleiras, tá? Andares que vão até o teto. Embaixo dessas prateleiras, esteiras que circulam com caixas de medicamentos. Ah, Jeff, só por segurança? Vou ver assim. Eu chamei o Chapo pra ir comigo. Puxa. Você viu ele saindo da enfermaria? Saiu da enfermaria resmungando. Só não vai aguentar. É, com certeza não, não, você não faz o seu trabalho. Eu falei, se você me trouxe equipamento, ela tá muito mal, precisa de manter imóvel, no mínimo. Ou levar pro hospital, se você quiser levar, eu não levo. Então, a bandeira. Então, é esse o problema. Era a véia do ar, tava quase morto. Você vai ter condições de tratar de mais alguém se sair agora? Oi? Que você vai ter condições de tratar de mais pessoas se sair agora pra buscar ambulância? Porque provavelmente é o que vai acontecer. Ou você dá o seu melhor agora pra cuidar de um só, depois você vai dar o seu melhor pra cuidar de mais cinco pra continuar vivo. Então não precisa. Já, já. Não tinha terra. Não custa disso, mas sobrevive se eu tenho. Sim, mas a gente também não vai sobreviver se for agora. Só pra tirar aquele ônibus lá vai chamar muito mais atenção. Tem uma boa notícia pra você. Você vai ganhar uma herança. É uma má notícia. O mundo acaba, os anos não vale nada. Enquanto não, isso, mas pode mais gente. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui. Pode todo mundo até se focar. Então, é mas é quanto mais assim. Pessoas vão, mais complicado fica. Porque se fuder um, fode todos. Tem dois lugares que a gente pode pegar de perto. Mas antes disso, eu vou ver se tem alguma coisa aqui pra ajudar. Chapa, vem comigo. Mas pra tudo que você tinha visto, você tinha lá. É chapa ou é chapa de descarregar caminhão? Ah, é todo pedágio. Traz o motel. Qual que é o pedágio mais próximo? De Matão. É, de Matão. De Matão tem mesmo também, viu? Tem. A Ariane tinha visto. Ela falou todo pedágio que ela passou indo pra Ribeirão, ela viu. Uma móvel. Oh, ficou prestando atenção? Ficou. Jeff, minha experiência. Quanto tempo que essa velha dura? Sem a outra, sem daí, ter móvel. É. Talvez ela resista essa noite. Talvez. E não dá então pra ir todo mundo? Porque a gente vai ter que ir pra fazenda. Eu posso atirar nela se vocês quiserem. Não. Talvez isso. Mano, ela falou lá na rua, eu posso cortar na cabeça. Olha o outro. Ela está sofrendo. Você nem sabe que eu venho a pensar. Você vai cortar na cabeça. Não, ela tá zoada, velho. A véia tá zoada. Quando vocês olham na enfermaria, ela tá com umas bandagens aqui, ó. Tudo vermelho de sangue vazando. Sangue que vazou. Nossa, mas que médico. Ela tá com um rombo aqui na barriga, assim. Quer dizer, do lado direito. Eu tirei um carro da barriga dela. Ah, mas era um mini. Mas, cara, foi no curso. Foi no curso. Tá. O carro virou. Tá, então a gente, se ela durou uma noite, por que a gente não pode? Não, não, mas quem sabe essa informação aí? Eu não me surpreendo. Eu estou lá dentro com a Chapa procurando tarjas pretas. Procurando se tarjas pretas com a El Chapo. Se eu não tivesse o financiamento, eu estaria aqui. Então, peraí, que eu vou te perguntar. Quanto eu tô lá bancando. Tô olhando. Ela quem? Tô olhando as malachas. Ah, pode ver. Nossa, né? Hoje é terça-feira. Hoje é sexta, verdade. Então vai ser menos. Até amanhã no máximo, até amanhã cedo. Até sábado. Me ajuda a procurar, ó. É com V. Pum! Despenca uma caixa. Susto! Olha lá pra cima. Caraca, explodiram o rolê, fodeu. Que tem aqui, ó. Você olha pra cima? Quem disse que a caixa caiu de cima? Você falou que caiu uma caixa? Caiu uma caixa. Ah, mas de onde caiu essa caixa? Ela tá na altura do seu rosto, mais ou menos. Ah! O que tem ali? Você olha, você vê. Um rato zumbi. Plum, outra caixa caindo. Ariane. Aí você vai procurando, procurando, procurando, procurando. E aí você escuta um som bem familiar. Ai, ô, se você for colocar gato zumbi, eu paro de jogar. Eu tô deixando bem claro. Sacanagem, colocar gato zumbi. Um gatinho. Comida. Ele andando em cima das prateleiras, ele vem na direção de vocês. Como é que tá esse gato aí? Hã? Como é que tá esse gato aí? Eu não gosto de gato. Tá folgado. Como todo gato. Deixa o gato quieto. Ei, teacher, deixa o gato em paz. É um filhotinho. Vai dar mais dó. Filhotinho. Gatinho, vai um gatinho. Filhotinho. Ele vai na direção de vocês três. Então só os três lá dentro do barracão. É. Restando na enfermaria. E ela não. Não, eu tô com ele. Então, vocês três. Tá na enfermaria. O restante na enfermaria. É... Aí você pega o gato. Você pega o gato? Na mesa de cirurgia. Você vai até o gatinho, estende as mãos pra ele. Aí ele vai indo devagarinho assim, né? Aí você pega ele, segura ele assim no ombro e já começa a esfregar a cabecinha assim. Ah, então tá nice. Ele fez isso só pra ele. Foi sacanagem, porque você matar o gato. Eu acho que ele já estava morto. Quando você falou Jeff, ele lá... Ele viveu, né? Ah, ele sobreviveu. Eu lembrei que ele tinha 7 vidas. É. Tô procurando. Tá procurando. Vou achar essa porra. Tá. Vai caçando remédio, caçando remédio, caçando remédio, caçando remédio. E aí você vê na esteira, tá? Uma caixa aberta. Um monte de medicamento tarja preta. Tá? Estão sendo empacotados ainda. Tudo vai codinho. Eu pego o bengala assim. Pega essa caixa aí. Vamos. Eu vou carregar a caixa. É, ponto com a bengala com você. Eu você vai. Pega a caixa. Quando você pega a caixa, brum, outra caixa cai perto de vocês. Vamos sair daqui logo! Tô bom? Você não viu? Outra caixa caiu. Outra caixa caiu. Talvez outro gato. A minha bengala tem desenho de chamas. Pô, vai ser que eu tô mais rápido. Será? Sempre tem outro gato. Outro gato! E tô indo pra porta, Jorge. Traz essa caixa logo, menino. Ai, Deus. E aí? E aí, eu vou olhar pra que a caixa caiu. Você vai olhar. Ideia é ruim, vamos sair daqui logo. Pega as minhas drogas e sai daqui. Quando você. Pega as minhas drogas e sai daqui. Eu pego a caixa. Quando você. Vocês estão saindo, passando o lado dela, ela parada. Por que você não vai pegar? O gatinho no colo, olhando assim. Blum, cai outra caixa. E aí você vê saindo de trás das caixas ali na prateleira, rastejando assim na prateleira. É um homem. Não é um gato. Leve sua performance, leve dos seus amigos, eu pedi vestido disso, com um jaleco branco, uniforme da empresa. Leva, tá? Ainda de máscara, tá? Vem rastejando assim. E ele parece que ele pede ajuda pra você. Ele tenta murmurar alguma coisa pra você. Quando você olha nos olhos dele, você vê que os olhos dele estão esbranquiçados. E aí ele derruba mais outras caixas, cai de cima da prateleira no chão. Quando ele cai de cima da prateleira no chão, com tudo, de cara no chão ali. Deixa eu levo. Levanta e vai rastejando na sua direção. Peguei a caixa e tô indo embora. E você vê que da bacia pra baixo, ele só tem restos do que outrora foi o corpo dele, que tá devorado agora. Nossa, ele vai rastejando na sua direção. Vai rastejando. Peguei a caixa, Jeff. Liguei o turbo. Liguei o turbo do manco. Tá na frente, lógico que não. Eu falei que eu me ando mais rápido que eu posso, mais lento que eu posso naturalmente. Então agora tá no limite. Ok. Você tem que correr D6, né? Então, tá correndo? Tá correndo? Não, tô parado. Tá parado olhando. Tá parado com. Fica assim, afagando. Olhando. Eu acho que eu corro, eu não corro, né, Def? Mas eu manco rápido. Ok. Ele vai na sua direção rastejando. Daquela forma tosca, você que tá mais à frente. Ele estica a mão pra pegar sua perna. Você faz. Tem alguém perto de mim? O gato. O chapa. O chapa. Ah, tá. Eu dou o gato pra ele segurar. Eu seguro. Tem um gato. Eu dou o gato pra ele segurar e. Você tá com arma, hein? É, eu tô com meu bom. Ideia boa, hein? Que na verdade eu acho que eu não sei se eu estou com ele ou se ficou na minha van. Ah, eu acho que ficou na van. O quê? Não, acho que vocês só desceram na correria ali, tacaram a véia na enfermaria e vão tirar os objetos agora. O que você tem? Boquinha. De carvalho branco. Gasta convicção que sou boquinha. Pera, fala devagar que eu entendi outra coisa, que não é o que ela tem. O que ela tem? Mas eu tenho uma faquinha. Tá, eu entendi duas coisas diferentes que não era que eu entendi. Jeff, antes de fazer a ação dela, eu posso fazer a minha? Posso. É mais isso que eu faço. Você não vai gastar o gato, né? Não. Boquinho, Bokuto. É um outro nome pra Bokuto. Menos mal, porque eu pedi tudo. Antes de ela fazer a ação dela, posso pular, fazer a minha? Fazer na cortar a dela? Vocês decidem. Então, beleza, eu corto a dela porque eu vou usar o pavio curto. Eu tenho pavio curto. Ok, né? Pavio curto, você age primeiro. Demora demais, eu vou. Puta de rua. Eu lutador de rua, armado e perigoso. Gosto de gato. Eu sou religioso, eu sou. Ajudar a encontrar Deus. Eu gosto de enterro rápido, eu acho, né? Gosto de enterro rápido. Ele gosta de torturar meus inimigos. Cortar a cabeça é uma tortura. Esse personagem ficou muito engraçado, cara. Não, mas da hora é o cangaceiro, não. Eu sou religioso, sou um cara. Ele é um cabra da peste. Cara. Então eu quero matar logo essa pessoa. Seguidor de Pai de Cis. Pode? Pode usar o nada. Paizinho de Cis. Sim, o seu religioso é religioso peronomútil. Peronomútil. Eu vou mandá-lo para Cristo. É bem assim. Não, Deus mata. Eu dou logo uma cutelada na cabeça dele. Não, você tá logo uma cutelada, caramba. Ele vai agarrar sua perna, então. Já que você entra na frente dela, ele vai agarrar a sua perna. Três dados só, porque ele tá rastejando. Pô, você tem outro gato como aliado. Imagina. E eu tenho o gato como aliado. Pode. Flanqueando. Pode. Você joga mais um dado. Um sucesso, né? Dois. O cara quer me humilhar ainda. Mas já que ele tá querendo ir na frente. Dois críticos. Tá ajudando ele? Caraca. Não, ele entrou na minha frente agora que se fudeu. Dois críticos já fudeu, já. O gato vai morrer. Então não, eu só dois. O gato dois. Pra mim. Empatamos. De novo. Agora tá feito. Ariane, quer entrar? Lógico, vai. Né? Senão o gato. Ele vai pra cima. Senão o gato morre. Ele vai pra cima rastejando. Outro mexicano, maldito. Vai pra cima rastejando. Pula assim no mexicano. O mexicano bate assim com o facão. Né? Pô, na hora que ele pula. Sim. Só que ele quase pega a perna do mexicano. O mexicano dá aquele pulo pra trás e erra facão usado. E aí você vai com o bocão e pau. Soma seus dados e joga. Nossa, tá, cada um de vocês tem um dado a mais porque vocês estão trabalhando com o Jeff. Não precisa. Não, deixa ela jogar. Três críticos. Tá, gastei dois, tudo três, que eu tinha. Sete sucessos, Jeff. Nossa, tô nem boa. Não, vai também. Joga pra... Vai também que eu vou tirar 12 aqui. Sete sucessos. Tá, bom. Ó, com três dados eu vou tirar 12 sucessos. Sete sucessos, cara. É um da arma. Calma. Isso aí passando graça, assim. Tem determinação e na batalha. Olha aqui, olha aqui, ó. Reflexos rápidos. Tá vendo essa mão? Tá vendo essa mão? Pá! A experiência militar e eu sou faixa preta em Aikido. Muito boa. E eu estou confiante. Isso, muito bom. E você tá, tem ajuda do El Chapo. Na verdade, mais um. Mais um que ele tá te ajudando. Ensina o gato pra queira. Então, olha, agora vai lá, minha sorte. Nossa, vocês querem bagaçar meu zumbi. Você vai ter que tirar um porque você tá segurando o gato. Ah, não. Não, ele tá segurando o gato. Não, ele tá segurando o gato. Ih, eu cortei o zumbi com o gato. Vixe. Um crítico. Três sucessos. Quatro sucessos, pode jogar mais um dado. Nossa. Caraca. Cinco sucessos. Não, quatro. Cinco sucessos. Não, foi ímpar. Quatro sucessos, Jeff. Então, atualizando foi 4 contra 7. 4 e 7, né? 7. Vou tirar 12. Falhou. Só que não. Nossa, só que não. Só falhas, tá? Ele nossa, pula bom. Na direção do mexicano de novo. Você entra com a sua boquinha batendo de lado, assim, na têmpora dele. E o mexicano batendo com tudo, assim, em cima da cabeça. O gato. Com cutela. Você já pode dar o gato pra mim, amigo. Com cutela. Vivo, com cutela. Você... Ah, é um cutelo. Não é um facão. Tô na minha cabeça com um facão. É um cutelo, é só um teco. É um cutelo, é. Bate com o cutelo assim, abre a cabeça dele. No mesmo tempo que você tá batendo com a boquinha. Ele bate o cutelo, levanta pra dar outro golpe, você bate com a boquinha. A cabeça dele explode com o golpe da sua boquinha. E voa os miolos dele pra todo lado, inundando o barracão de cérebro. Ele fica parado ali no chão, tá? Sem a massa encefálica dele e não se mexe mais. Eu quero dar uma olhada pra ver se tem mais, porque da onde ele surgiu? Porque ele já tava comido, então. Sim. O gato tá invocando. É um gato necromante. Cara, é o Mr. Pickles, esse gato aí. Quando começar a aparecer rato, você já viu o Mr. Pickles? Já. Você já viu, Juninho, Mr. Pickles? Já viu, Mariane? Não. É muito vocês pesado. Procuram Mr. Pickles. É pesado. É um cachorrinho bonitinho. Mr. Pickles. Do Satã. É pesado. Você tem no YouTube que eu sou... Tem, é no YouTube. Quero dar então uma olhada em conta pra ver se a gente tá seguro ali, porque... Certo, quando você vai olhar atrás da primeira prateleira, você percebe que vocês não estão seguros. Tem mais 8 zumbis ali. É, matei todo mundo lá dentro, filha. 8 funcionários da empresa. Um deles de alto escalão. Esse povo tá fazendo hora extra, hein? É? Eu não. Nossa. Eu já tô lá me drogando com os infernos. Como é que tá aí fora? Nossa senhora. Tem 8. Quando você põe o rosto assim na prateleira, você vê eles, tá? Eles estão vagando ali. Aí eles, parece que eles não perceberam você ainda. Deixa eu ver se eles não perceberam você. Não perceberam. Falou, fez. Não, porque eu tenho reflexos rápidos. Por não perceberam. Não, peraí. Eu tiro um crítico. Dois dadinhos. Tá, a maioria deles não dá conta da sua presença, tá? Mas um deles tá de costas, né? Eles estão vagando assim a esmo. E você percebe o seguinte, eles continuam trabalhando na fábrica. Alguns deles, um deles está parado assim, né? E ele vai nas caixinhas de remédio, faz assim, ó, que estão na esteira, pum, e bate e derruba dentro de uma caixa que está na esteira. Pum, e derruba. É vírus de gato, porque gato faz essas coisas. E derruba. Gato não pode ver nada. Tem um outro que ele vai assim na prateleira. O zumbi. Ele vai, pega uma caixa na prateleira. Você só faz. Se vira assim. E ele solta no chão. Pum. Vai, pega outra caixa. Vira e solta no chão. Viu? Outra lembrança desse que eu... E um deles. Eles estão. Boa parte deles trabalhando ali. Um deles está ali naquelas. Tarefas diárias dele que ele tá acostumado a fazer, tava acostumado a fazer todos os dias, né? Ele tá indo pra catar um remédio, assim, uma caixinha de remédio, assim, numa das prateleiras, e aí ele para. Quando ele para, ele vai se virando e olha na sua direção. Até a música mudou. Quando ele olha na sua direção. E vai andando. Que bizarro. Eu acho que nesse nível, cara. Eu acho que eu já tô chegando na enfermaria. Né? Chega na enfermaria. Os outros. Vem a reação dele, olham pra ele. Tá? E aí vão seguindo ele. Tá? E ele vai indo na sua direção. Andando devagar, inicialmente. Tá? E você tá um pouquinho mais afastado. Você escuta o som. Ele vai indo devagar, inicialmente. E aí ele vai acelerando o passo. Acelerando, acelerando, acelerando. E ele começa a correr na sua direção. Ele tá a cerca de uns 20 metros de você. Chegou na enfermaria, se carrega na cerca. Corre, porque a gente não tá na conta de 8 zumbi. Ô, Alahu! Ela não tá lá. Só tá vocês três lá. Não, eu tô na enfermaria. Ele não tá, já. Eu e ele. Nossa, já tá na enfermaria. Cara, que eu... Já foi pra enfermaria. Tá, vocês vão fugir? É? Vamos fazer uma disputa pra correr, então. Eu vou jogar 3 dados pra esse zumbi. Mano, que tá na frente. Rolê, hein? E vocês façam a jogada de agilidade de vocês aí. Tá, vai lá, faixa preta, tá fácil. É. Você falou comigo? Militar. O Alahu. Faixa preta. Reflexos rápidos, determinação inabalável. O que é o puf? Não sei, é comunicação. Sabe que isso é legal? Ela vive com tampão de ouvido e não escutava nada. Posso pegar só fazer correr só? Ai, aquelas 5 palavras ela tira o fone. 6 dados? Tá bom. Tá bom, contra os meus 3 eu acho que tá bom. Oh. E aí, El Chapo? A gente não pode se ajudar, a gente ganha mais um. Podem, vocês podem se ajudar. A gente pode se ajudar. Se alguém tropeçar, puxa o outro. Então... Cuidado, olha a caixa no chão. Desvia, o gato me arranhou, toma pra você. Chegar vivo, pega mais um que a gente se ajuda, então. Tá com 2 dados. cartas. Okay. Dois. Dois dados? O que, que são esses dois dados? Você incluiu aquele que eu vou ajudar? Gangue e ajuda. Ô, oh, louco, cara. Mas o cara não era fodão. Eu sou ambicioso, cara. Pretendo chegar vivo até, até a... Ele é um cara religioso. Deus tá isso lá. Isso é uma ambição. É uma ambição, cara. É uma ambição. Agora é. Deus tá mostrando o caminho pra ele. Ah, pra ascensão. Pra mim, o curdão tiro rápido. Religioso. Pode ser, religioso pode ser. Eu tenho intuitiva, poderia ser? Nossa, intuitiva, intuitiva. Não. Ele gosta de ouvir piadas, sabe? Eu tô contando um monte lá na enfermaria. Que isso é piadista, ele vai se dar bem. Tentáculos na enfermaria. Tentáculos? Tentáculos. Vamos tentar isso aqui. Por enquanto, não. Tentáculos. Nunca se sabe até onde que vai. Assim. É isso, Jeff, é 3. É 3 contra meus 3 aqui. Caraca, velho. Vai ficando cada vez mais tarde, eu vou se assustando com tudo. O que tá acontecendo comigo? Ó, você pode dar a mão pra esse cara aqui, ó. Por quê? Eu abri o portão e fiz a puta, que susto. Não, do nada. Qualquer coisinha que tá fazendo. Ó, tem tatuagens de cruz e usa uma no, usa uma no pescoço. Não é mexicano, é colombiano. Tá dando ajuda na fé, cara. Aqui, ó, na cruz, aqui no pescoço. Mano, segurando a mão de Deus, velho. Né? Ó, ó. Só que não. Só que não. O cu pisca aperta. Se você quiser, gasta convicção. Cara, convicção, quando você gasta assim, você recupera, tá? Cada uma hora que vocês fizerem uma ação que é edificante pro seu personagem, você recupera uma bolinha de convicção. Eu tô quase uma hora já cuidando dos outros usando droga, eu acho que eu já tô... Eu vou usar uma convicção. É, mas é que cuidar dos outros não é uma coisa boa pra você. Dá mais um dado aí. Até que é um eu acho que também vou usar, porque minha sorte é muito ruim. Ô, louco, você tem 6 dados, você precisa de cara. Dois, cara, precisa pra fugir? 2 sucessos? É resistido. Você ganha, é resistido, você ganha. Eu tô drogado, eu tô você adorando. Você ganhava de você ganha dos meus 8. Vai lá, vai lá. Meus 8. Mano, vocês têm um gato aí, ó. Não, o gato está ajudando. O gato tá ajudando. O gato tá assim. Porra! 50 dados e 3 sucessos. Jeff, vamos seus aí. Eu falei, ó, é difícil. E aí, Michel? Olha, não, eu espero você. Olhar e tremei. Olha lá, ó. É um sucesso. Ufa. E o Michel vai perder. Um sucesso. Um sucesso. Tá gato pra mim, eu ajudo ele. Tá, tá. Como ela está te ajudando, nossa, 4 dados. Eu vou fazer você ganhar no empate. Eu considero que você venceu no empate. Né? Você tá correndo ali, cutelo numa mão, gato no outro, né? Ela passa correndo por você desesperada. Zumbi, corre, corre, tem oito, tem oito, tem oito, tem oito. Você demora um pouco pra reagir, eles vão chegando perto de você, já quase te alcançando, né? Aí você vê ela pegando a sua mão, te dando um puxão assim, vocês atravessam a porta e eles vindo atrás. Eu mandei ela roupa lá. Ô, não dá pra derrubar umas caixas pra eles? Não dá pra fechar a porta? Como que é? Corredor? Tem... Dá. Não vou permitir. Eles vão derrubando umas caixas, deixando eles pra trás, tá? Chegam, atravessam a porta. O que vocês vão fazer? É, a gente sai aonde? No pátio. Junto com eles? Não, eles estão na enfermaria. Cadê o desenho que eu fiz? Ó, vocês estão nesse primeiro galpão aqui. Tá? Vocês saem aqui nesse pátio. Aqui fica a enfermaria. Tá? Saem aqui. Você sabe que... Como tá? Quando vocês saem aqui, vocês veem o médico entrando lá. Ficou um pouquinho longe. Não, ele foi rápido. Você falou que tinha bicho, eu falei, vou. É, ele foi rápido, ele foi rapidão, não dá pra ver então. Mas vocês vêm a enfermaria aqui, a porta aberta lá. E os bichos vindo atrás de vocês, tropeçando nas caixas que vocês tá, jogaram pra trás. Tem algum zumbi ali no pátio? No pátio não. Tá, então. Ainda. Puta que pariu. Dá pra fechar a porta do galpão? Dá. Só fechar. Fecha? É pesado? Pesado. Com a força do meu braço. Pula os dois, lá. Seu braço trava. Ah, é? Ele falou pra você lá fora, né? Você foi lá fora? Não. Ah! Esses peruanos. Então, eu acho que tem que avisar eles. Vai fechar a porta ou não? Não. Certeza? Mas você é membro de gangue, pô. Você é faixa preta. Acho que fecha uma porta. É, é aquelas portas de DC, não é? De bar, você diz, ou as portas de recolher. Quem tá, quem continua comigo lá? Gente, imagina, isso daí trava. Desceu de correr. Todo, eu acho que é um lado, ímpar desce, ímpar desce, par sobe. Sobe não, o Jeff. Porta de correr. Cara, aí fodeu. Se fosse de descer, não é fácil. O único peso puxa. Vocês vão fechar ou não vão? Os caminhões entram ali pra descarregar ou não? Hã? Porque senão às vezes é aqueles que se levantam, mas tem a porta. Não, é porta de correr. Porta de correr. Porta de correr qual? Tá, vocês têm que. Um ajuda o outro, então um vai dar dado pro outro. Então um de vocês pode jogar o teste com a ajuda do outro, com mais um dado. E eu quero um sucesso. Um sucesso. O portão de correr aqueles. Pra fechar a porta. Tudo que ajuda na força aí. Ver quem tem mais. Tá, tem um militar. Depende das corredices também. Se for corredice em cima e embaixo, ele é bem mais leve. Você faz isso aqui com a mão, vai. É cegado, mas tem uns que são pesadão mesmo. Como é que era? Ah, vida mesmo. Esse rápido, sem determinação na balada. É, lá é como se fosse 4, 5, 6. Ah, é um sucesso. Não, um não, sucesso. Pera. O professor do Ita trabalhou no Enem pra fechar a porta, pra estar atrasados. Não vem não. Não vem não. Você chutou a esquerda. Ó, oh, mas a gente vê que é verdade. Mas é maluco, como é que os caras fecham rápido? Treinando fechou o portão de Enem, velho. Não, vamos lá fechar outro. Tá vendo o ministro do outro? Tem experiência. É, esse negócio é de dor de 5,5 levantava. Cuidado de tudo. Sim, sim. Pode deixar. Conseguiu. Consegui até mais. Rerola fácil, aí, fácil. Vocês atravessam o portão, já vão puxando aqui rapidão, né? Por tudo, e vocês dentro da enfermaria escutam blum, um grande som da pancada. Vocês olham, eles estão fechando o portão e segurando o portão fechado ali. Você vai, trava o portão, tá? E aí quando vocês conseguem fechar o portão, vocês se respiram aliviados. O que foi? Eu tô contando quantos tem de... Mas vocês não estão lá, Tá, 20 metros de distância, vocês escutam um grito. O que que foi? Tem um monte de zumbi aqui. Um monte não. Tem 8 zumbi aqui. É um monte. Ô, louco. É igual eu quando chegar em algum lugar, né? Eu falo, ó, chegou a multidão. A gente tem 9. Só que 2 estão na maca, então a gente tá em desvantagem. É. Como as outras, que inclusão. Eu acho que a gente precisa fazer um... A gente precisa dar uma olhada, checar se tem mais zumbi na fábrica pra gente poder descansar, pensar. Sim, é o que eu falei. O que a gente precisa fazer é maca, se manter aqui primeiro. Puxar um... Tá, mas faz barulho. Se os zumbis são atraídos por barulho, outros zumbis podem perceber que tem gente aqui. Então acho que sim, por isso que a gente tem que ver tudo primeiro. É, sim. É, isso que a gente tá falando perto. Tem porta ali, Jeff? Eu tô? Enfermaria? Tem. Eu entrei e fechei. Então venham pra cá, vamos combinar que a gente vai fazer então. Quanto tempo demora os dois filhos do óculos? Umas 2 horas? Não sei. Quanto tempo demora, filho, esse remédio? Eu acho que ela vai acordar por umas 2 horas, quando o pé estiver bom, já vai acordar. É. Só que ainda vai estar meio groguinha, né? Duas horas, grog? O que aconteceu? Com esse remédio, Jeff? Grog, você deve ficar uma hora e depois fica o efeito ruim, sabe? Você fica com dor de cabeça, meio cansado. A gente fechou a porta, fez barulho. Uma hora só, grogão. Conseguiram, ela era muito pesada ou... Uma hora peso de papel. Caramba. Então vamos dar uma volta na fábrica inteira, ver se tem mais e fechar todas as entradas e saídas. Vamos procurar a barricada que vocês fizeram. Vamos procurar a Ritalina. A barricada que a gente fez foi Nossa. Aqui, tipo, é aquele portão, a gente fez a barricada aqui. De carro. Então que a gente fez. É, e aqui agora tá o ônibus. Vai estar. A gente, quando vocês traçam um plano, precisa fazer xixi. Eu tô desmaiado. Então fiz bem o serviço. Eu acho que eu vou pegar o gato e vou colocar uma caixinha pra ele. Eu não tirei a dor dela. Só alegria. Não, mas ó. O que a gente precisa fazer agora é dar uma olhada no local inteiro, ver se agora tem um zumbi no. Vocês vão ficar aqui com a gente. E fechar todas as entradas e saídas. Eu sei que pra entrar na fábrica só tem uma entrada e uma saída, que foi pra onde a gente entrou. Mas cada galpão acho que tem duas. Uma entrada de emergência. Estacionamento inteiro fechado. E só tem uma entrada de estacionamento por grade, não é? Sim. Que a gente fechou. Os caminhões entram por onde? É... Na verdade, existe, quando é fábrica assim, bom, não sei. Não, então, aqui o estacionamento, ele saída, é fechado, tá, mas essa entrada aqui, ela continua vindo pra cá, ela vai reto. Só que, por que não dava pra gente ir reto? Porque tem aqueles bagulhos que saem do chão, assim. Tá. Inclusive, eu acho que a gente podia tirar isso. Porque eles sempre deixam ativo, na verdade. Eu acho que nem eles aí só atiram quando vai entrar caminhão, sair ou alguém quer. Na verdade, não. Isso aí pode ser uma proteção pra gente. Porque um zumbi entra e enrosca as pernas. É, é que é um negócio de ferro. Sabe que sobe aqueles... Sim, sim. Uhum. Os ganchinhos. Mas assim, eu acho que vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque não vai entrar nenhum zumbi de carro aqui. Eu espero, mas correndo... Os humanos, sim. É. Os amigos aí entraram. Por muito tempo. Então seria bom de tampar essa entrada com caminhão. Mas a gente vai ficar tempo suficiente. Verdade. A gente vai pegar as ambulâncias. Pensa assim, a gente precisa se organizar. Então pegar o máximo de mantimento possível, se cuidar o máximo possível, esperar o suficiente pra acabar essa massa de seres humanos loucura que eles vão estar, porque a cada ser humano que sai da sua casa desesperado, é um zumbi a mais que vai acabar ficando na rua. Sim, menos a gente. Então cada vez mais vai ficar mais lotado, e quanto mais barulho, mais zumbi vão aparecer. Então o que, que é a melhor opção? É deixar tudo numa calmaria, se acalmar, a gente fazer um plano, e caso esse plano dê errado, a gente tem um plano de contingência também. Deu merda, se tranca de volta de alguma maneira. E a gente, deu merda? Não, e a gente tem coisas a nosso favor. É. Certeza, a polícia deve estar tentando segurar alguma coisa, um no centro com figurões. Então deve estar tendo tiro, barulho de coisa lá no centro. Então, uma hora eles vão. É, uma hora vai atrair tudo daqui. Então a gente precisa esperar esse momento pra gente ir pra buscar ambulância. Pra fazenda. Sim. Não. Buscar ambulância à noite é o melhor horário. A gente consegue fazer isso antes, porque a gente precisa da ambulância. Ó, tem dois lugares pra pegar ambulância. Na enfermaria. Na enfermaria. Vocês estão conversando isso tudo na enfermaria, certo? Pera. Na enfermaria não tem. Pera. A gente tá no refeitório. Além de segurança, não fala que tem que ter uma ambulância pra gente não? Uma ambulância tem, mas ela não tem o UTI móvel. Lembra que a gente falou que... Mas tem placa. Tem placa. Dá pra colocar a velha lá e a gente liga já é tudo bonito, então. Faz o quê? Já põe a velha na maca, vai levando a ambulância e a gente, no caminho, só chega lá, pega mais uma ambulância e vai. Então, mas é aí que tá o problema. Nesse momento, tá todo mundo tentando sair da cidade ou tentando procurar algum local. Se a gente fizer isso agora, não a gente vai se deparar com essas pessoas. Não agora, mas amanhã cedo. Aí, continuar. A pessoa tá morta. Exato. É? A gente precisa pegar a ambulância hoje à noite e pelo menos segurar no máximo, explodindo uma semana aqui. Assim, sendo otimista. De 2 a 3 dias. Qual a porcentagem de chance da sua avó? Sendo otimista. Eu? 50-50, my friend. 50-50 mesmo, velho. Pera. 86. Acho que dura mais um dia. Acho que não é 50-50, né, pô? Uma pessoa com 86 anos não tem. Ela perdeu muito sangue. Inclusive, você senta aqui nessa cadeirinha. É uma boa. É, realmente. Qual seu tipo sanguíneo? Quem precisa? Bruxa. Qual é o meu tipo sanguíneo? O negativo, né? O negativo, verdade. Vem cá. Não sei. Não é O negativo, não. Não sei. É aquele vermelho. Não, ela sabe. Aquele que quando corta sai? Ela é polícia militar, ela que? Pode saber igual. Ela é piloto de carro. Ela sabe. Piloto de carro, porque você tem que colocar no carrozinho. Tem que saber. Tipo, Quer saber ou definir aleatório? Definir aleatório. Então tá. Então joga um D6. Tipos de sangue. Já aconteceu. O tipo é O, A, B, positivo e negativo e as misturas. A, B e O. O não mistura. Tá, deixa eu ver se é um D6 mesmo. Tem o AB, tem o AB com pausa, que é o AB. A. 8. É um D8, joga um D8. Ah, um D8. Então, D8. O quê? São quatro ou cinco. Horário ou anti-horário? Já joguei. Horário ou anti-horário? AB. AB. AB negativo. Sua avó é o quê? Sabe, a gente sabe essas coisas. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, acho que você vai descobrir que você é adotada. Ó, positivo. Caraca! Ok. Fodeu. Ok, anota na ficha de personagem aí. qualquer tipo sanguíneo, AB negativo. Vamos ver todo mundo? Temos que ver, né? Tem que ver, o né? O 7 é o dela? Da veia? Da veia é 7. Pulso 2. 2. Você é B negativo. AB negativo, né? AB negativo. Quais são as doações que pode ir? Não faço ideia, cara. Não olha entendi. Só, olha o O positivo aqui, ó. Ó. Oh. Você é o quê? Joga aí. 8. Não, é 3. 3. A negativo. 4. 4. O negativo. O negativo é doador universal. Eu que sou. E não recebe de ninguém. Não recebe de ninguém, só de O negativo. Fodeu, hein? 8. Mesma coisa da véia. Não, o VSS. Ah, não, o VSS. O meu é negativo. O positivo. A positivo, seu. A La Hulk Bar ou é o Chapo? O que você prefere na sua avó? Eu queria deixar ela viva. O que parece estar mais saudável? Tem sua mãe também. Ah, sua mãe, joga com sua mãe. E tem a Verônica também. Pô, tem sua mãe também aí? O Jeff. Caramba, acho que pra mãe. Minha mãe e minha avó estão vivas. Tem que ser maior, mas essa maior. A mãe foi adotada. Eu acho que pra mim foi o único um. AB negativo. É o mesmo da filha. Ah, então eu não sou adotado. Não é adotado. Eu não sou adotado. Mas a sua mãe é? Por quê? Porque pra ela ser a B, o pai e a mãe tinha que ser um, tinha que ser outro, tinha que ser B. Você não sabe que tipo de mutação pode ter acontecido? Não tem como. Porque você não sabe que ela foi pra Marte. Se fosse a B e O, seria A ou B. É exato, você não sabe, mas você não sabe o tipo de poder que ela tá usando enquanto ela tava em Marte. A sua mãe é o quê? Então, pra definir direitinho... Vamos rerolar o da avó. E agora, só que o da avó, como é que é, Ariel? Tem que ser ou A ou B a mãe? A avó. A avó ou A ou B. Ou A ou B. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Joga um D6. É o único jeito da mãe ser a B é... Se der 6, você escolhe. Qual é recessivo? 4. 1, 2, 3, 4. A, B positivo. A, B positivo. O que pode doar pra ela? Não faço ideia. O Ariel que sabe. Ele que é o Robert que é o médico. Como é ela? AB positivo? AB positivo. Porra, todo mundo. Ah, então tá mais. Eu posso, eu sou negativo. Não. Todo mundo. A véia. O positivo recebe de negativo. O negativo não recebe de positivo. A B positivo é recebe universal. Mas positivo com negativo você anula. Nossa, né? AB positivo é universal. Recebe universal. Aqui tá, ó. Doador. Pro AB positivo, é todos. Todos, olha isso, que veia sortuda do caralho. Quem é o médico aqui, caralho? Sabe pra fazer cada uma golinha? A veia é muito sortuda. Cavaleiro do Zodíaco. Né, cada uma golinha na armadura da veia. Que veia cagada. Quem parece estar melhor, mais saudável? Ah, vou jogar o da Verônica agora. Não precisa, depois ela joga. Depois ela joga, ela chega aí e vai na sorte. Ô, Jeff, olha, eu ia pegar mamãe, uma lança, a mamãe ainda tá em choque? Tá. Eu dei remédio pra ela ou doei de algo? Deu remédio pra ela. Ela tá meio dopadona ali, meio. Só recebo. Olhando pra mãe dela, segurando a mão da mãe dela, você percebe que ela tá dopada ainda. Caraca, O negativo é só pra O negativo, que triste. Então a mamãe não vai poder doar. Quem vai doar? Quem tá, que parece estar mais saudável dos restos? Eu já falei, mano, cada um dá um golinho. Não, você não pode também. Olha, eu doaria, mas eu ia estar pretendendo pegar a ambulância. Eu já pôr o chocado. Ai, meu Deus. É que eu vou atrás da ambulância. Ah, Tamires. Eu sou mais sanguinoso. Tamires, é a verdade. Tamires vai ficar por aqui. Tamires. É. Perfeito. Perfeito. Certeza que deve ter tubinho, aqueles tubinhos. A véia recebe qualquer um. Tem. Caraca, tem. Que cagada. Eu ponho uma cadeira, Jeff, do lado da maca. Eu ponho uma cadeira, mando a Verônica ficar em pé na cadeira. Fazer gravidade. Liga aí na véia. Fica em pé na cadeira, fazer gravidade. Que beleza, cara. É muito antigo. É, já, porque, tipo. Essa é muito antiga. Ou então, abaixa o batimento da véia. Não precisa, caramba, tem um coração batendo. O batimento da véia já tá baixo. Então vai, então tô passando sangue de uma pra outra. Ok. Gente, vamos então fazer uma. Não sei se você tá passando sangue de uma pra outra. Vamos, faz um teste da medicina aí. Isso, ó, qualquer caixinha igual a essa. Você tá dormindo. Igual a essa, você traz, porque a vida da sua avó depende disso. Tô, leva uma de. Eu tiro os computadores. Leva uma de exemplo. Eu não preciso levar, eu tenho memória. Não vai, Codin? É, a vida da sua avó depende disso. Indiretamente, mas depende. É. Faz o teste de medicina aí. Falando isso? Para transfusão. Tá. Um sucesso, sim. Médico. Memória idética, eu já fiz isso um milhão de vezes. Okay. Eu fiz como sua profissão é médico, pega um dado extra. Uia. Eu posso ajudar, tenho conhecimento. Não, a gente tá indo. Cirurgião de emergência. Você tem conhecimento médico pra ajudar? Só que como eu sou House, socorrista de guerra. Vai, mano, você é o House, pode tirar tudo. É, eu tenho uma enfermeira. Isso. Eu sou arrogante, é óbvio que eu vou conseguir fazer essa porra. É muito fácil. Mas você é tão arrogante que você vai tentar fazer de olho fechado. Não. Não consigo fazer isso até com a mão amarrada. É bem dessa. Não, eu consigo fazer isso até com a perna mão. Justo. Tá bom, né? Tá bom. Vai gastar convicção? Não precisa, né? Ó, você não vai conseguir, hein? E aí vai morrer. Nossa, tem um sucesso. Cacete! Um sucesso? Passou. Ele tá tão chapado dos remédios que ele tomou que ele vem com a agulha assim no olho da velha. Ah, opa! E põe no braço. Caraca! Tá vendo a arrogância onde foi parar? Só uma dúvida. Cachorro veio? Que cachorro? Ah, da Verônica? Verdade, a gente tem um cachorrinho. E o gato? Não. Opa, errei. Não foi agora. Oi, cara, só mais um. Pau, e dá um soco na cara. Não é você. Ah, não, cachorro. Ela já tá. Cachorrinho dela tá aí. É uma gangrena. É verdade, né? Tá com a família. Família. Eu quero procurar um negocinho pra deixar o cachorrinho e o gatinho em segurança. Cachorrinho é um tá, tem caixas tem, né? De papelão aí na enfermaria que você pode esvaziar, tirar medicamento, luva, essas coisas pra deixar eles dentro. E durante a noite, como ela falou, o cachorro fez, batido, tá feito. Eu colocava o celular e tá escrito. Vamos dar uma volta nos galpões então, ver se ainda tem. Não, vamos nos galpões? Gente, peraí, quem tem arma? Eu tenho. Ah, então. Pergunta quem não tem. De preferência, coisas que não façam barulho. Eu tenho. Ó, dá um soco já de bom. O que tem ali de utensílio que não faz barulho, que pode ser cortante ou fura fácil? Você falou isso em voz alta? Não, tô perguntando pro mestre. O que tem na enfermaria? É. Tem misturinha. Pergunta pro mestre. Misturinha. Tem estilete. E tem tesoura. Estilete. E tem cabo de vassoura? Tem vassoura inteira, inclusive. Vamos fazer uns rolês então, tipo, tirar o cabo de vassoura, enrolar o misturinha na ponta. O que você tá fazendo, Roberto? Eu? É. Armas que não façam barulho. Tô. Joguei bem lá. Eu não sou muito bom com espada, deixa com ela. Tá aqui. Eu com qualquer coisa que não chegue perto desses malditos. Seria bom isso. Pra atacar de longe mesmo. Quanto mais longe, melhor. Beleza, pra atacar eles. Tentar fazer quantas vassouras. Mas é bem galera, então vassoura é um rodo só. Só uma vassoura na enfermaria é. Eu sabia que eu sou bem galera. Tá. Faz dois, fora. Então a gente vai ter pessoas. Você puxa assim seu sabre. Ó, então eu tô com o sabre do meu primo. Muito bom. Eu vou fazer duas lancinhas lá, um com estilete e outra com a tesoura na ponta. Tem mais. Na verdade, só com metade da tesoura. Eu vou abrir a tesoura pra metade, a outra metade deixar guardada pra fazer outra. Tem silver tape. Então, deixa ela aberta. Aquela... Vamos deixar aberta. Acho que é pior pra acertar. Não, você vai ter dois. E um barbantinho, esse puxa o barbantinho e corta. O negócio é furar o cérebro e estragar ele de alguma maneira. Porque se você vai com os dois, ele vai travar em algum momento. Pra aberto, eu acho. Tá. Ok, o que vocês vão fazer então? A gente vai dar uma volta nos vai galpões. Vai averiguar os galpões. Eu quem vou vai fazer? É, vai eu, você forjar espadas, assim, mais ou menos. E acho que uma lança com o canal do seu personagem. Adaptar, assim. É Robin. Tá, ajuda aí. Ah, ok. Eu ia pedir o nome mais fácil também. É melhor. E é Robin. Quem que vai? Robin, Alice e Blair. Blair. Caramba, velho. Okay. Incrível como a população feminina nessa mesa tá absurda. Tá mesmo. Só tem mulher na mesa. Pior que eu ia colocar tinha. Eu tô me sentindo nos filmes mais recentes agora. Só tem só mulheres, as mulheres estão currando os homens. Currando infinito. É isso aí. Eu sei, esse bando de bunda mole aí. Não faz nada, fica dormindo. Na enfermaria dormindo. Fica se drogando. Fica se drogando. Eu sentei, mais uma vai codinho e tô lá no joguinho. Tá, vocês vão dar o. Vamos averiguar. Vocês vão. Qual lugar primeiro? Então, antes que comece a ação. Eu não vou te deixar sozinho. Vou tentar te levar. Nossa, o cara tá desmaiado. puxei que eu fui. A gente arrasta. Hã? A gente arrasta. Enganado. Qual galpão vocês vão primeiro? O que já tem os oito? Não, deixar por último. Esse aí que a gente sabe que já tem. Vamos ter vestuário, enfermaria, refeitório, administração. Cheio, ó, nós estamos em três. O que é aqui? Almoxarifado, enfermaria, vestiário, refeitório. Nossa, refeitório. Só eu e a Robin. O refeitório ali. Eu tinha pensado de ir nesse local porque eu sabia que eles têm um refeitório próprio, que tem bastante comida. Só nós duas sabemos lutar. Mas vamos todo mundo. Leva o chá. Você sabe lutar, ela sabe correr? É, Fórmula 1. Ô Blair. Não. Fica aí que isso é inútil. Leva o chá. Fica aí que isso é inútil. Eu acho que tem que levar alguém mais. É. Em quatro pessoas? Então vamos. Quatro é um bom número. Vocês vão deixar o banco, um o drogadinho, a morta mãe em choque e a bolsa de ambulância. Tá tudo fechado. E os gatos estão aí dentro, não tem aqueles carrinhos que empilham as coisas? Não. Empilhadeira? Na enfermaria, não. Lá pra dentro vai ter empilhadeira. Dentro dos barracões. Dentro dos galpões vai ter empilhadeira, sim. Então a gente vai indo do primeiro e vai descendo. Lá de cima. É, a gente vai lá no primeiro, lá em cima, lá e vai ok, vindo. Tá. Então estão indo vocês quatro, certo? Certo. Tá, vocês saem, vão pro pátio. E aí vocês vão indo, se aproximando do primeiro barracão ali, primeiro galpão, onde estão os oito zumbis trancafiados. E vocês escutam eles. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. A enfermaria tem chave? Tem. Okay. Será que eles estão batendo, fazendo muito barulho? Estão batendo, estão tentando arrombar. A gente vai ter que parar esses caras aí. Eles vão chamar muita atenção. E aí, quando vocês... Eu olho lá pra fora, tá aglomerando mais? Quando vocês, não dá pra você ver. Não, não mas... Frente. Então, mas ele tá na frente do portão lá, né? Do portãozinho. Também, né? É um ônibus. Quando vocês se aproximam da porta, eles começam a bater com mais violência, mais rápido. Como se vocês acham da gente abrir uma fresta menor possível e ir matando aos poucos um por um? É, Esparta, boa. Olha, a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. Pode ter um brutamonte. Blam, então, mas a gente precisa falar essas caras. Vai começar a vir cada vez mais. Blam. Só vai chamar. Blam. Mas tem uma estratégia no mapa pra abrir blam. E se a gente blam. Quer. Blam, blam, blam, blam. Ei, gente, preciso fazer algo rápido, blum, pelo amor de Deus. Blum, dois. Blum, blum, vamos matando um por um, blum, Jeff. Blum, você blum, consegue blum, usar esse braço bem? Blum, abre eles. Blum, vai. Blum, vejo que blum, deu segura o mais forte possível pra eles saírem no máximo um por vez, que a gente vai matando um por um. Blum, blum, dá uma apertadinha nos parafusos. Nossa. É isso que ela vai fazer então, Jeff. Vai? Ela vai abrir um pouco pra vir um por um e a gente vai... Estaca na cabeça. Ok. Você vai lá, destranca, puxa um pouquinho. Gente, se for um grandão, a gente já tomou uma cuja. Calma. Quatro. Olha. Como ela abriu, quando ela puxa assim, eles vão... Blum, empurram a porta. E saem. Eles estão babando, cuspindo. Nossa, não deu nem pra resistir. Não dá pra resistir. Eles estão babando, cuspindo, eles estão insanos. Eles saem numa velocidade assombrosa, indo pra cima de vocês, gritando. Ah! E vão com tudo pra cima de vocês. Então agora vocês estão e vão atacar vocês. O que vocês vão fazer? Jeff, a primeira coisa, eu paro com a lança na frente, na altura da cabeça de algum, que já que eles estão vindo num impulso rápido, um pelo menos vai se enfincar ali. Ok. Ah, eu vou dar uma de ninja aqui, eu tenho as minhas habilidades. E o restante eu vou usar a minha arma. São 8 contra 4, tá? O resto eu vou usar minha arma. Dois pra cada um. Dá aqueles tiros instintivos, que nem eu matei 7 com 6 balas. Ó, eu consigo ouvir isso, Jeff? Hã? Consigo ouvir essa baderna toda? Consegue. Então eu vou tentar usar medicina pra acordar essa coisa mais rápido. Vai? O que eu... Bom, eu vou jogar. Faz uma jogada de medicina aí. Ó, cada zumbi atacaria vocês nessa situação com... 3 dados. Como eles vão receber a ajuda de um, então eu vou atacar vocês com 4 dados. Cada um. Essa vai ser a ação dos zumbis. Eles vão pular em cima de vocês e vão mordê-los. Tá. Quanto que eu preciso pra acordar o... Ou seja, agora a gente faz um personagem novo, dois ou sucessos. A gente gasta convicção. Três. Ok. Agora é hora de convicção. Tá. Eu vou jogar 4 dados pra atacar vocês e morder vocês. Eu acordei justo. Vou atacar uma vez cada um de vocês. Eu acelerei os negócios, dei choque nas bolsas. O meu sabre eu conto. Você sabe que o meu primo emprestou, eu conto como um dado? Conta, com certeza. Então eu tenho confiança. Aliás, como é um dado e tá na mão de uma espadachim profissional, conta como 2. Olha, que bom saber disso. Te deu um bônus por ser médico agora na transfusão. Tá. É, dá pra mim fazer aquele esquema lá então Jeff, quando ele vinha deixar o balanço na frente com a arma? Certo, vamos lá. Agora vocês vão descrever qual que é a cena. Tá, eu quero fazer o seguinte. Quando ela abrir, que eu vi que ela não conseguiu segurar o portão e todos vieram, tipo, naquele desespero, capengando e tudo, o que eu quero fazer é, tipo... prender a lança no lugar, tipo, só coloca ele no chão pra prostar ela no chão e deixar na reta da cabeça de um, porque do jeito que ele tá vindo capengando, ele vai pegar na lança. Tipo, certo. Até deixa na minha frente ela ali. E quando pegar, eu sair de trás dele e começar a dar tiro. Com a arma que tá comigo aí. Okay. Quantas balas que ela tem aí? Quantos tiros você tinha dado? 2 só? Não, eu tinha dado 6 tiros, aí eu recarreguei. Recarregou. E deu 2 depois? É. Então tem 4. Então tem 4 tiros. Ok. Então vamos lá, Blair, começando por você. 2 zumbis correndo na sua direção. Peraí, você eu tenho raciocínio rápido. Não, 1, né? Ela já estancou com a lança. Não, ainda não. Essa foi a ação que eu vou fazer só. Ainda não. Eu tenho raciocínio rápido, então consegui pensar isso rápido quando ela abriu lá o rolê. Eu sou uma pessoa prevalente, aqui não é o meu horário de morrer, eu não vou morrer nem fodendo assim, né? Só vai prevalecer. Eu vou prevalecer. Eu sou pequena, então eu sou difícil de acertar e mais fácil de prostrar o negócio na minha frente ali pra desviar na hora certa. Vai vendo aí, Michel. A miguelança. Eu sou uma pessoa muito estrategista, então eu sei exatamente onde eu vou conseguir colocar ele no chão, ali nos buraquinhos que tem do cimento pra ele ficar mais preso certinho ali. Certo. Tá? Eu sou sangue frio, então pra mim eu não vou me importar nem um pouco com enfiar a lança na cabeça do filho da puta. Enfiar o carro. Não vai se desesperar. Eu sou uma pessoa criativa, que foi o que me ajudou a pensar na ideia da lança ali pra prostar ela na minha frente, deles indo capengando pra cima de mim. Eu estou confiante. Certo. E eu tenho tiro instintivo. Tem mais um D6? E eu tenho tiro instintivo. Boa. Vamos ver. Caraca. Quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baixos. Eu vou gastar uma convicção aqui. Tenho 4 sucessos, 3 críticos. Convicção é um dado? É, um dado por bolinha. Quantos sucessos? 4 sucessos, sendo 3 críticos. Seria um bom jeito. O que eu faço contra um zumbi desse? Mão peludo do mestre. Mate. É a mão peludo do mestre. Isso aqui vale como sucesso duplo? O quê? Um 5? Nossa, foi uma falha dupla. Esse aqui é um 6, né? É. Isso. 2, 6. Na verdade é um lagarto. 4 sucessos, eu vou revolar os 2, 6 aqui. 5 sucessos. 5 sucessos? Não, 5 não, porque temos 2, 6, na verdade. Foi 4, 5, 6, 7. Ok, eu tive um sucesso só, na verdade. Mas valeu o apavoro. Valeu. Então, os dois que vão correr na sua direção, né, você põe a lança no chão, crava na cabeça dele, fica parado lá se mexendo, você recua pra trás, dispara 3 tiros certeiros na cabeça dele, explode a cabeça dele, tá? E ele cai no chão inerte. O outro fica lá fincado, cara na lança, assim, tentando se mexer ainda. E o último tiro nele. Antes que ele saia de lá. Feito, vai lá, queima a roupa, puf, a cabeça dele explode. Tira a lança. Pra poder usar ela de novo. Quem é o próximo? Eu tenho bastante dados. Então vai. Eu só jogo 4. Modesta. Isso é tudo que você pegou? Eu tenho 9. 1, 2, 3, 4. Nossa. 6, 7, 8, 9. É, vai ser difícil ganhar essa. Essa aí vai ser. Aí daqui a pouco parece um bom. E eu ainda vou gastar uma de convicção. Eu já tinha 10 dados. Não, guarda pra uma hora mais necessária. Ah, e ele tá full. Não, ela tá full convicção. É bom gastar, porque olha só, olhai e tremei. Não, deu bom. 2. 3 só. Bom, esses dadinhos com a ponta curva, eles são troll demais. Desesperador, né? Eu vou cortar a cabeça deles fora. Certo, com sabre. Ok, perfeito. Revolve? Joga isso aqui. Gente, é isso. Eu tirei 3. 3? Não, 4. 5 sucessos. Caramba, 5. Eu tive 2. Certo. Tive 3. Eles vão pra cima de você, tá? Correndo desesperado, você saca, desembanha o sabre da bengala, tá? O primeiro que vem, você dá um corte da esquerda pra direita. Ele cai, a cabeça já vai rolando, abocanhando as pedras no chão, tá? Você dá o primeiro golpe, gira o corpo pegando em pulso, né? E decepa a cabeça do outro, manda a cabeça dele de volta pra dentro do galpão. E o corpo cai também se mexer. A cabeça do primeiro fica ali no chão ainda, ó, mexendo, mordendo as pedras no chão. A boca em pedregulho e fica mordendo. Vai lá, Michel. Como você vai fazer? Agora a gente ajuda ele, ele tá nos calma. Livros. Tá armado perigoso. Não, tá tudo simultâneo. Tudo simultâneo. Ambicioso. Ele tá com mais 3 mulheres. Se ele não matar mais que elas. Sabe, ele tem que matar mais. Não, isso é preconceituoso, ah, machista. Gente, é preconceituoso, machista. Eu isso, não é ambicioso. Tirar um dado dele na próxima vez. Vocês estão de zumbi, cara. Tô no pavio curto. Pavio curto, religioso, com certeza. Membro de gangue. Que na maior ambição é acabar com tudo isso o mais rápido possível. Vocês estão de zumbi. Não tá colando muito, não, mas vai. Gosto de retalhar os inimigos, né? Gosto de fechar por retalhador. Torturar os inimigos. Mais um. Pega mais um que eu uso sempre no tutelo e outras armas preferentes. Ok. Então. Eu ganhava um dado pela arma ou pelo coisa? Sim. A arma sempre dá um dado. Quer dizer, eu não sei informar. Eu esqueci de pegar um dado mais. No caso dela, que é profissional principal, não dá nada mais. Tem um crítico ali de jogar de novo. Sim. 3, 4. 4, 5, 6. É. 5 sucessos. Moleza, moleza. Presta atenção. Olha que lindo. 2. Não, é um só que eu vou. Onde? Fui na mão peluda. 3. Era 2 mesmo. Era só. Só 3 só. Quanto deu aí? 4? 5. 5, 5. Tá. Caraca, a gente tá com muita sorte. Você não falou o que você ia fazer, caramba. Ele vai dar uma. Ih, eu saio com o cutelo fazendo assim, ó. A dança do cutelo. A dança do cutelo. Dança do cutelo, tá. Pega o primeiro de lado na. Pega o sombreiro. Na têmpora dele, estoura o crânio dele. Tá. Puxa já de lado. Puxa assim de lado, já virando a mão. Estoura o crânio do segundo. Eles caem no chão. Tá, arranca um pedação do cérebro deles. Tá? Eles caem no chão, ficam se mexendo um pouco ali no chão, meio que rastejando, mas totalmente descoordenados já. Tá? Quando você olha no cérebro deles, tem a mesma aparência daquele que você decepou dentro do ônibus. Igualzinha. Aquela coisa inchada, avermelhada, amarrotada, cheia de grumos pontiagudos. E se estendendo assim pra coluna. Vamos lá, Robin. Eu acordei. Você é o próximo. Eles já estão todos lá no meio da zumbizada. Eu vou morder ela agora. O que você vai fazer? O que você tem aí? Tem um pela arma. Vai meter bala. Vou precisar fazer barulho. Faz muito barulho. Ela já tirou também. Não, ela é opcional. Faz um barulho quando ela tá na mão do macaco. Acabou com o som. Na verdade é o Carps. O macaco foi foda, cara. Eu tenho esse é o um pela arma, um pelo braço. Meu braço dá uma força do caramba. Não, você vai fazer o quê? Você vai esmagar? Ah, tá, pra um dar coice. Boa, boa. É, tipo assim, tem um encaixe. Tá, eu posso usar ali o parkour? Eu quero fazer. Pode. Uma manobrinha aí, né? Pode, dá uma. Tem que gritar pra curir enquanto faz. Grita. Parkour? Eu quero fazer isso. Parkour? Você assistiu parkour? É muito mentiroso o filme. Eu quero fazer isso. Que mais? Eu sou boa de pontaria. Ok. Conta. Vamos ver. Eu sou militar. Conta também. ela vem de um país totalmente violento, então ela tá acostumada com esse tipo de coisa diariamente. O quê? Com zumbis? Não, mas de pessoas atacando umas às outras, e tiros rolando. Eu sou extremamente atenta. Conta também. Conta. Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa. Não, acho que o resto me prejudica um pouco. Né? Opa, então pode começar a tirar dado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o que, que tem que prejudica? O fato de eu ser doente... É, tá pode meio de, fazer... Tá com... meio debilitada, mas né? Mas daí se ela fosse um sniper, porque o sniper é tiro de respiração. Tipo, ela tem câncer no pulmão? Eu tenho câncer então no pulmão. Então você não poderia ser um sniper. Estado terminal, dói, né? Não, tô no começo. Tô no começo. Descobri faz pouco tempo. Mas isso não quer dizer que ele tá no começo. Geralmente você descobre um câncer quando você tá morrendo. E sabe o que é mais da hora? Eu descobri agora, tô no começo. Sabe o que é mais da hora? Ela não vai ter como fazer quimioterapia, o mundo acabou. Agora já é. Justo. Você está condenada. Ah, é. Está mais morfina. A gente tá dentro de uma distribuidora de medicamentos. Vamos tentar achar um... É, remédio de monte vai ter. Alguma coisa que pelo menos segura por um bom tempo. É entrar lá dentro, pegar umas caixas, virar assim na cestinha e tomar. Quimioterapia. Mas os zumbis não querem pessoas saudáveis? Não, é mundialzinho. Você tem que querer pessoas saudáveis. Você tentou fazer um combo aí, né? Que eu sei. Pena que não deu certo. Não deu, né? Então vamos aí. Vamos tentar. Esses zumbis têm algumas peculiaridades que vocês estão descobrindo aos poucos. Já descobri que... Eu acho, né? São só suposições que eles, pelo que eu vi, de alguma forma, você tem que arrancar o cérebro dele. Tem que destruí-lo o cérebro. Na verdade, na última que a gente jogou, simplesmente atirar nele não adianta. Então, você tem que destruir pelo menos 60% pra mais do cérebro dele pra ele não ter mais reação. Parece que ele tem a ligação da antiga memória dele. É ativa, né, de alguma forma. Tem então por isso que ele continua dando esses espaços, porque a memória tá ativando. Exato. Vai cortar no meio do pescoço. Né? Tá mordido? Eu achei que ele seria nessa. Né? Nossa, opa! Só um sucesso. Crítica mais. Opa! Olha, um sucesso. Nossa! Conseguiu por causa disso. Não, mas passou ali, ó. Passou o suficiente. Aí, tá vendo o câncer aí, ó? 5 bolas. Quando você puxa a porta, é aqueles zumbis saem vão indo pra cima de você, você se joga pra trás, rolando, ganha distância deles. Ajoelhada com a arma apontada no braço. Tá, aquela rajada certeira. Atravessa a cabeça dos dois. Eles caem, cada um pra um lado. Um deles fica parado assim na parede. Vai escorregando devagarinho. Eu vou ter minhas 40 virgens. Você vai se matar, menina? Pera, você é menina? Ui, mas você é menina? Eita, Giovanna! Entendi agora. Eita, Giovanna! Entendi porque agora que elas fazem... Depois você explica pra ela, na intimidade. Eu acho que ele nem entendeu. Faz de novo, eu fico com vergonha agora. Você é um gordinho, você é com vergonha? Eu sou muito tímido, você não tá ligado. Ah, eu vou chutar o bode, eu vou explicar pra Ariane. É isso aqui. Só que eu fiz assim pra ser mais educado. É, eu vou ser educado porra nenhuma, eu vou explicar esse negócio. Idiota do cara. É assim que dá, deixa, mas eu aproveito. Nossa, eu nem pensei, eu pensei que tava gritando. Olha o outro morrendo. Sabe o que significa? Que todo mundo tá podre, menos você. Ah, então. Justo. É, justo. Não, depois que eu li de uma piada do show do Léo Lins que eu assisti, cara, eu me senti mal, assim, ó. Eu me senti, tipo, totalmente destruído por dentro. O cara tava fazendo uma piada de surdo e mudo. Aí o cara falou. Cara, eu achei ridículo, mas eu ri. O cara falou, eu tava no metrô lá e tinha um surdo e mudo conversando e por libras assim. Aí eu fiquei pensando, caraca, se o cara tivesse mal de Parkinson, será que ele seria considerado gago? Caraca, mano, que filho da puta! Eu não aguentei, velho. Na hora eu rachei o bico, eu falei, puta, como eu sou desgraçado, velho. Eu mereço morrer, tá ligado? Você não viu ainda a da muda que geme, né? Ela me parece com a assim, geme com a outra. Quê? Para, vamos jogar. Para, para, para. Bom, vamos, chega. RPG, RPG, que já tá dando hora de a gente parar. É. Bom, instantaneamente vocês conseguem deter os 8 zumbis que atacam vocês. Viu? Falei que ia ser fácil. Só que não é. Fala tá isso. Levantando mais? É. Vindo lá do fundo, atraídos pelo som dos disparos. Mas fora dos coisas, né? Ou não? De dentro daquele galpão mesmo? Não, de outro galpão. Os outros galpões estavam abertos? É, vindo lá do fundo. Oh, quanto de convicção que a Tamires gastou, que não tá servindo de nada aquela convicção que ela gastou? Ela gastou pro portão tá fechado. Só fechou o portão? Não, ela tinha gasto pra não ter pessoas ali dentro. Lembra que a gente tinha falado, não, época de férias coletiva ali, que o pessoal vai sair pro carnaval. Foi três convicção. Na verdade não, na verdade como tá perto do carnaval, os HPV virando solto, os caras... Não, mas ela tava convicta que não tinha ninguém, você não tá entendendo? Ela tava, tipo, ela tava muita convicção. Então, não tinha ali na frente. É, verdade. Lá pra dentro. Não, mas justo. Poderia ter muito mais louco. Tá, estão vindo 10 lá do fundo. Nisso você já tá melhor, você já vê a confusão. 10 vindo lá no fundo, que eles ainda nem perceberam. Não, você já tá lá. Correndo pra cima de vocês. Já tá lá? É, mas a gente não percebeu. Já tá saindo lá. Eu tranquei a porta, bebi mais um pouco, tô jogando. Eu tô com a porta trancada? Ô Jeff, mais uma coisa. Eu sou intuitiva, vejo que tem alguma coisa errada. Sim, tem alguma coisa muito errada. Tem. Vocês vendo. Eu não ganhei uma. Sabe quando tem coisa errada? Uma convicção. Quando o Jeff pega o livro pra ler sobre um zumbi. Só pra ser um pontinho? Pode pôr um ponto. É, quando ele vai ver algum zumbi. Ah, tem a descrição de uns zumbis ali, cara, que é pesado. Ele tá procurando um boss agora. É, tipo isso. Tá procurando um boss. Eu não saio ainda não, mano. Deixa eu botar eu com o bebê nos levanto. Calma aí. Calma aí. Eu acho por partes. Já dá uma hora que eu tô bebendo, usando droga com as pessoas, eu vou ficar mais um dia com a condição. Mano, você é o Dr. House, não o Charlie Harper, caralho. Vivendo um grupo de zumbis. 9 deles são os funcionários da fábrica. Todos eles de jaleco. Tá? Botas brancas, luvas, toquinha, máscara, vindo correndo na direção de vocês. Você sabe que eles não usam nada disso lá, né? Agora usam. Nossa, eu só tô te falando que eles não são seguros por lá. Em janeiro de 2017, a Anvisa baixou uma portaria. Ah, ok, tava precisa, porque precisa. O pessoal lá não tinha nenhum uniforme próprio. Não foi portaria, foi fiscalização. Não sei se tem hoje, mas nunca teve. Agora tem. Agora tem. Agora tem uniforme, tem EPI, tem tudo. Graças a Deus. Tá? 9 deles, funcionários normais da fábrica. Nossa, diminuiu. O décimo calma. Também tá com o uniforme da fábrica. Esse que é o problema. Só que ele tá inteiramente deformado, distorcido. E se transformou numa coisa aberrante, bizarra. A mandíbula dele foi se contorcendo, assim, se abrindo, virando pra trás. E o que era o rosto dele... se transformou numa imensa boca com os dentes gigantes de tubarão virados pra fora. Não é, sim. É um desse aqui. É um desse que atacou meu carro. Não foi esse que atacou o carro. Foi. Tem sutiã. É, ele tem sutiã em tudo. É, esse a gente já viu. Vocês já viram? Já. Eles ainda não. Foi quando a gente tava fugindo do carro. Eu pulo no carro. Verdade. Tem uma desgraça dessa junto. Mano, esse bicho é maldito, velho. É mesmo. Parece que tem. Sem rosto, segue surda. Faz tudo se tornar uma boca aberrante, com dentes afiados. Em português. Como que ela foi atraída pelo tiro, então? Ok. É, terra devastada é brasileira. É, ela não tem olhos e ela não tem ouvidos mais. Mas ela tá na direção de vocês. Tá. Sabe, né? Mordida de tubarão. Mastigação veloz. Mano, tem 10 nego vindo, velho. Corpo viscoso. Fácil de se esgueirar entre. Pra pegar vocês. Difícil de apará-lo. Nossa, que inferno. Que bom que eu tô trancadinho na minha sala lá com o drogadinho. Alguém chamou os outros pra vir? Equilíbrio perfeito. Nossa, o bicho tem equilíbrio perfeito, velho. Grito intimidador e ágil. Quantos? A minha garra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Bocarra. Pera aí. O grito intimidador não vale aí, porque são muitos zumbis fazendo murmúrios, não dá pra escutar o grito dele. Claro que dá! É grito! É murmúrios! Não custa, não custa nada pra você tentar. Você tá malucão? Eu não sei se tem, né, aquelas zumbis que comem outros zumbis. Sei Não, essa vale, aqui? Não custa nada, tem. Não. Mas as empresas agora é obrigatório. Hã? Ela não é muda. Não, segue surda. Pode ser. O que foi? As empresas agora têm que contratar deficiência. Pode ser. Deixa eu até preparar os resultados. O humor negro aqui da galera, velho. Tá naquele nível, tá ligado? Eu achava que eu tava mal. Eu vou lutar com duas espadas. É que eu já tô conhecendo vocês agora. É o chefe e chefe, né? Eu confio. É, eu tenho duas. Eu posso conseguir dois dados pro boquinho e dois pra espada? Mano, você vai usar duas? Um em cada mão? Vou! Oxi! Um negócio aí! Você vê a maldade. Você é mestre em Aikido, né? Faixa preta é Aikido. E Karatê. Tem no Aikido? Agora tem item no Aikido. Tem, lógico que tem. Eu fiz Aikido, isso pra falar. Tem mesmo? Peraí, o quê? Nitem. Então você esqueceu a utilização de duas espadas. Duas espadas. Ai, agora eu não sei, porque aí, eu fui soltar. Mas aí, então, aí você desaprendeu o karatê. É? Karatê é luta sem arma, com as mãos só. Mas se cai você tá louco? Né? Não, desaprendeu. Não, tem. Pode. Posso? Caramba, os caras pelão, velho. Mete uma espada em cada mão, já é quatro dados. É verdade, bom, realmente assim, você quer jogar um jogo. Eu vou pegar a caçadora implacável aqui contra vocês. Ela é mais perceptível que a maioria dos infectados. O corpo dela está conservado. Ela é uma corredora veloz. É, não sabia. Ô, Jeff. Tá bom. Eu tô com a minha corda ali. O fato dela tá conservado. Dá mais dado. Ela tem pernas firmes. Nossa, tem pernas firmes? Tem pernas firmes. Eu tô com a minha corda ali, Jeff. Só que ela tem que dar aquela corrida. Ela reconhece obstáculos. Ela reconhece? Então ela não tropeça em nada. Nada. Eu tô com a minha corda. Mas tem um ponto negativo aqui pra ela que eu vou revelar depois. Eu tenho 11. Sobrou alguma bala na arma? Não, que eu usei. Nossa, o último não tiro. Nada. Né? Você tá com duplas intenções, né? Tô com a minha corda ali. Vê se eu acho mais alguma aqui. Não. Pra não gastar minha de cabeça aqui, mas não dá um pulo de cabeça desse. Tá louco, eu vou te matar já. Você tá com a lança, ué. Você tem 12 características. Você tem mais... 5 convicção aqui ainda. Nossa, não é assim. Pesado, hein? Se eu gasto tudo, o que acontece? Eu tenho 5. Eu perco alguma coisa? Cinco. É porque eu tô contando como se fosse isso, tipo, força de vontade. Como eu vou gastando... Aí a força de vontade tem uma hora que você fica muito mais suscetível que normalmente. Não, tal, é complicado. Uma boa mira. Você tá confiante ainda. Mas é, determinação. Então, que intuitivo ele ia me ajudar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, caçador implacável são 5 dados. Nossa. Outros são 6. Vamos tá, ver se ele aceita. Vamos jogar separado. Vamos jogar tudo. Por exemplo, esse são daí e esse daqui. Depois eu separo tudo. Mas, como Jeff, aonde exatamente nós estamos ali? Mostra aqui pra mim, por gentileza. Vocês estão saindo desse galpão e escorrendo aqui, assim. Tá, e o que que tem aqui entre nós? Isso aí é uma... É um jardim. Tá. Mas além do jardim, o que mais que tem? É tipo uma área de lazer, isso aí. Sim, mas o tá, que tem tem algumas árvores, chãozinho decoradinho, não tem nada de pedrinhas. Por ali, nada. Tem bancos, onde os funcionários se sentam pra relaxar na hora do almoço. Aqueles bancos de praça. Que ele é grande. Isso. Assim. Tipo, tem um velho com jornal. Mas é do quê? De madeira? E o velho faz assim. Casal velho. De madeira. Eu quero fazer o seguinte: eu quero erguer o banco pra deixar na minha frente. Vou usar como escudo. Os bichos vão vindo. Eu vou tentar estacar os cabeças dos caras. Usar tá aquilo ali como escudo. Tá certo. Vamos lá. Essa vai ser a sua ação, então. Quer ir você primeiro, então? Pesado, né? Não, dessa vez não. Dessa vez eu quero ser. Não. Eu vou primeiro, pra mim se acontecer alguma coisa. Aproveita que okay. Eu tenho infinitos tempo, aí. Eu tenho tempo de pensar. Tá, vocês vão fazer uma ação em grupo ou uma ação individual? Eu acho que uma ação em grupo agora seria mais, porque eu todo mundo é dado pra todo mundo. Sim. Quantos bancos tem ali? 5. 5? Eu acho que dá pra gente fazer uma barricada com aqueles bancos e fica mais fácil de acertar eles enquanto eles vão vindo, porque eles Olha, vão parar nos bancos. Exato. Não, mas você não. São 5 bancos, a gente tá em 4 pessoas. 5. 3 seguros. Vamos lá? Você foi também? Primeiro eu tenho que analisar a situação, sou um estrategista. Eu analiso tudo. Só me dá os bancos e eu falo mais do que o Bill. Dá pra gente pegar, colocar os bancos cadê lá na frente, como se fosse uma barricada pra gente segurando eles pra ficar mais fácil de matar eles. Ela fica com as duas mãos livres pra bater, eu, enquanto um segura também, o banco e o outro é. Eu também tô de bandoleira. Eles correndo a toda velocidade em direção a eles que estão no meio do jardim, tá? É, tem um jardim, uma área de lazer no pátio ali, que é onde os funcionários ficam na hora do almoço, né? E tem cinco bancos ali de madeira, aqueles bancos tipo banco de praça. Dá pra usar pra fazer igual ela tá falando, fazer uma barricada. Cadê o gato? O gato tá na caixinha junto com o cachorro. Tá na caixinha junto com o cachorro, deixa ele nesse lugar seguro. Vixe Maria, junto com o cachorro vai dar merda. Não, cadê? Eu vou ter uma caixinha. Dentro, sabe aquelas... Eu pus dentro de um armário. Sabe aqueles carrinhos que serve de pallet? Você quer um gato pulando em cima da velha morta? Não. Dentro dos galpões. Tá fora do galpão. Eles estão fora do galpão. Eu tô dentro ainda. Tipo, e você tá na enfermaria. Você tá na enfermaria. Na enfermaria não tem isso. O que, que tem na enfermaria de útil? Uma situação dessa. Metade numa tesoura. É. Tem medicamentos, tem... coisas de primeiros socorros, né? Ferramentas pra isso. Tem computador. O Dr. Baixa Baidu joga uns caras. O que aconteceu? Explica pra mim. Eu tô atordoado. O que você me deu pra tomar? Um remédio bom. Como que surgiu essa situação toda, esse pessoal aí? Então, ouvi dizer que foi na África. O Dr. Zayas me falou. Sério que vocês vão ter esse diálogo agora? Ah, vamos rolar esse combate aqui. Aí de repente fala assim, tá de brincadeira. Tudo bem, vocês estão conversando lá dentro. Você não é militar? Uhum. Vai lá fora ajudar o pessoal. Mas e essa senhora? Eu cuido dela, vou pulando aí pra fora, vai com Deus. Filho da puta. Ah, recupera de convicção, vai. O cara tá até meio atordoado ainda, sendo jogado pra fora, fudeu. Você falou que precisava tocar comigo. Tá, eu pego meu taco e vou atrás deles. Tá certo. Bom, vamos lá, Ariane, você é a primeira. Você passa. Bom, peraí, vocês vão fazer uma barricada? Fazer coisa? Então, se a gente for. Tá, vocês vão fazer a barricada. Certo. Sabe que nem o. O coisa lá, como que chama aquele. Coisa de escudo dos espartanos lá, que eles fazem, aquele coisa de escudo com a lança pra fora? É tipo isso. Que, tem duas lanças só, mas é um pouquinho ali na frente, sabe? Tá. Pelo menos já ajuda. Fazer um esquema assim. Vocês vão barricado protegendo a frente ali rapidamente. Eu sou fumante, provavelmente eu tenho algum isqueiro por aí. Sim, com você tem isqueiro. É, seria no refeitório, tem algum pano, alguma toalha em cima das mesas, alguma coisa assim? Eu acho que a gente tá longe do refeitório. Vocês estão longe do refeitório. O refeitório tá lá em cima. Refeitório é aqui, a gente mas tá banco de madeira, bota fogo nesse. Tá bem longe. Tá longe. É que o problema de botar fogo. No refeitório você tem que passar por eles. É que o problema é se eles não morrem com fogo, aí fodeu. Aí o cara vem pegando fogo pra cima deles. É incendiário da hora. É demais, eu acho. É, e é bom, perigoso. Vamos lá, gente. Me descrevam a cena de vocês exatamente. Tá. Então, a princípio é fazer a barricada. Fazer a barricada. Eles vão correndo, tá? E vocês veem eles desviando de árvores e tudo. Vocês percebem que eles têm equilíbrio perfeito, que eles conseguem desviar de obstáculos. Caralho, velho, todos são do mesmo jeito. Todos. E vai ser uma coisa meio difícil. Estão indo pra cima de vocês. Eles não conseguem, tipo... Tensão. Fazer a gente tem que... Eles estão junto já? Tá. A gente tem vocês estão empilhando os bancos e os monstros círculo. Correndo, eles já vêm chegando junto de vocês. Um taco de se vocês fazerem um círculo com os bancos... E se alguém pular? Se vocês fizerem um círculo, vocês não atacam. Não é? E também tem a chance deles pularem lá dentro e fodeu. Gê, eles se distraem fácil? Hã? Eles se distraem fácil? Com barulho? Ah. Já sei. Chega assim. Bololô. Aparentemente não. Se eles mantêm... Mas os nove... Não, demorou pra pegar, hein? Bocona. Não, os normais. Os nove. Os peãozinhos. Tá? Os nove. Dá pra perceber isso. Quando eles saem ali, que eles saem no sol, a primeira reação deles é cobrir o rosto assim e eles dão uma diminuída na velocidade. Ó, eu sou lento, hein? O sol irrita eles. Então, pera lá. Então por isso que eu tirei um dado. Tá, mas o princípio de som faz com que eles mudem totalmente a rota, se eles ouviram alguma coisa que chama a atenção do que enfiam com uma pessoa. Não dá pra saber. Todo mundo percebeu isso? Todos vocês percebem isso. Tem descobrindo tem, o rosto. Tem tipo, galho seco no chão? Com folhas secas e tal? Tem alguns. Então vou. Já que a gente deixou empilhado ali os bancos, uma mão vou segurar isso aí e outra vou botar fogo na ponta deles. Então, cada vez chega um perto vai dando. Pra atrapalhar mais. Ah, vai ser um gravetinho. Ah, achei que foi tipo um pedaço de galho com folha seca. Não, se for pedaço de galho, vai estar verde ainda. Não vai ser legal pra pegar fogo. Não, não. Aí só vai fazer fumaça. Hidrante, aí só faz fumaça. Barricada, ok. Hidrante. Barricada, eu vou tirar um dado do zumbis. Dá pra saber se eles tiram um dado. Se eles enxergam ou se eles estão movidos pelo barulho ou a bichinha tá comandando eles. Só acho que não vai dar certo. Parece que eles enxergam. Porque eles cobriram o rosto pelo sol. Não, as coisas estão dentro do carro. Meu celular tem aquelas lanternas de LED? Claro. Aí dentro é tão escuro que precisaria de iluminação? Não, vocês estão ao ar livre. Ah, estão ao ar livre. No ar livre. Mas porque eles protegem o resto do sol. Eu pego o celular e deixo os LEDs acesos, sabe, o celular, por exemplo. Na hora que ele chegar perto, tem que ofuscar. Não vai dar certo. Ok. Você não quer. Beleza. Eu sei que também não vai dar certo. O celular é um Moto G? Sei lá, cara. O celular... Responda sim ou não. Eu não sei o que é um celular Moto G. Responda sim ou não. Sim. Tá. Você vai andando no taco de beisebol, chacoalha o celular assim, acende a lanterna dele. Faz isso, Moto G. Você só chacoalha e ele acende a luz. Tá? Agora ia ser bom ter aqueles Nokia azulzinhos. Se bem que agora não é o Samsung. Era uma jogada, uma kill, velho. O negócio passa reto. Uma lavadora Samsung, né? Se você jogar no Samsung, você adora. Joga lá, vem aqui. Não tem mais zumbi. Ok, vai somar um dado pela sua lanterna. Tá. Somem suas paradas de dado e me descreva exatamente as ações de vocês. Dentro tá, da barricada. A gente vai ganhar um dado de cada um que tá ajudando, então? Ou todo mundo só ganha um dado, só um de cada um? Lutador de guia, a sua arma. Religioso. Na verdade, não, nem todo mundo pode ajudar todo mundo, né? Tá, ajuda. Vocês vão estar lado a lado? Então, o dado de esquerda te ajuda, o dado de direita te ajuda. Então, vocês vão ganhar dois dados cada um. Ok, dois dados. Dois dados mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Dois dados. Dois, se a gente ganhar mais dois. Mais dois dados vocês vão ganhar de ajuda todo mundo. Porque vocês vão ter sempre uma pessoa de cada lado. Bom, mais uma vez, eu vou prevalecer esse combate. Eu tenho raciocínio rápido, que foi o que me ajudou a pensar nos bancos para colocar de barricada. Certo. Deixa eu pegando outros dados que ali deixar pro pessoal. Vou pegar esse aqui, tirar mais e não, é a mesma não dá, coisa, esse aqui dá, é diferente. Esse aí não dá certo. E agora? Tem mais dado, um maninho de monte, ó. Eu preciso de uns dadinhos assim. Jogo. Meu testículo de rato? É. Ô Jeff, depois passar uma hora eu quero mais convicção que só tá com o chão na vida. Eu tenho. É, o raciocínio rápido esse aqui. Já passou o sangue da Verônica? Prevalente e os dois dados de ajuda. Você já terminou de passar o sangue ainda não? Ainda não. Eu sou uma pessoa pequena que vai me ajudar a se esconder melhor atrás do banco. Tá. Magro também, que me ajuda a se esgueirar mais ali. Eu sou uma pessoa estrategista. Estratégia. Pra conseguir colocar os bancos de uma maneira mais bem organizada ali, pra gente conseguir se defender de uma maneira melhor. Eu sou uma pessoa sangue frio. Muito dado. Na verdade, não vou tirar dado dos meus, não. Vocês somam um dado da proteção do banco. Tá. Mais um. Você vai jogar tudo isso? Nossa. Mais um. Então, só que eu tiro um porque eu sou fumante e não estou fumando faz um tempo, né? Então pode tirar um. Só que eu sou uma pessoa que está confiante agora. Aqui são os que a gente já tem. O paciente, que a primeira coisa que eu fiz foi sair lá dentro e já atrás de treta. Uhum. Eu gosto de treta. Eu acho que é isso aqui. Estratégia. Pelo celular, não já ganhei. Né? Isso encontrei como estratégia, certo? Ágil, por estar esperando eles virem em ponto oportuno, para pegar eles de surpresa. O banco? O banco não contém. E eu sou confiável, porque a hora que eu cheguei, a moral do pessoal se levantou, se erguia. Mas como eu sou seu amigo, você tá drogado. Aí é o seguinte, eu quero jogar um dado aleatório. Se sair par, eu tenho atração de reflexo e eu perco um. Se eu tirar ímpar, eu mantenho. Pode ser? Como que é? Pode ser. Eu tenho uma condição que eu tenho atração de reflexo. Sabe? Tipo, eu posso, sei lá... Se olha no espelho, tá gordinho, no outro você tá magrinho. Bem. Então tá. É, par, eu mantenho o D6 e ímpar não. Tá certo. Mantenha o D6, então. Então, meu reflexo não alterou nesse. Ótimo. Beleza, não te atrapalhou. Esse aqui é o que eu vou jogar. Você não jogou? Ainda não joguei. Tô esperando todo mundo falar, somar os dados, que daí joga tudo. Todo mundo definiu? Sim, quer que eu justifique os meus? Bom, são dois zumbis pra cada um de novo, né? Um, dois, três, quatro. É, são. Dois zumbis pra cada um. Só que o Bocarra é todo mundo, né? É? O Bocarra é todo mundo, né? Bocarra é todo mundo. É 1,74. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão jogar todos os seus dados e vão somar os sucessos. E eu vou jogar todos os meus e somar os sucessos. Ah. Pesado, hein? Cara, você joga tudo isso de dado? É quando jogar uma vez? Sim, quando é pra combate, é absurdo. Entendi. Não, pode jogar. Não. Qualquer coisa pra jogar combate, tem muito mais de uma vez. Acho que é mais jogar tudo de uma vez, meu irmão. Senão um vai acabar batendo no outro, vai acabar virando, você vai perder sucesso. Vai lá, Bocarra. 1, 2, 3, 4, 6. 2. Joga, sucessos da Bocarra. 1, 2, 3, 4. Vou rerolar os 6 aqui. 5 sucessos, chefe. 2 da Bocarra. Primeiro corredor. 2. 2 só. 4 sucessos mais 3. Segundo corredor. 4, 7. 2. 2. Tá dando bom por enquanto. Terceiro corredor. Nossa, Juninho. 1, 2, 3, 4, 5 sucessos. 11. Ô, Jess, nossa, tô tirando só 11. Eu tirei 3 seguidos. 11. Quarto corredor. Não, você já contou. Só adiante já ganhou. Isso aqui é dos críticos. Mais um. 12. Ele veio me faltar mais. Deixa eu ver se eu tiro. 15 corredor. Quinto corredor. Ah, só a Ariane. Só os dois. 13. São sucessos pra tirar quase o crítico. Sexto corredor. 14, 15, 16. Oito. 3, 6, 16. Sétimo corredor. Já teve crítico. Não, porque teve crítico. 18. 19. Oitavo corredor. 20, 21, 22. Nossa. 23. 24. Caraca. 25. 26. O cara tirou 4 sucessos seguidos e rerolando 6, velho. 26 sucessos. Último corredor. É o último dia, 30, já era. Tá bom. Sério? 27, 28 sucessos. 10, 20, 30. Foi 20 só ali. 38, Jess. Só nesses dois aqui teve 22. Só nesses dois aqui foi 21. Vocês ganharam por 10. 31. Não, teve 10 e 10 aí. Ah, não. Deu 28 só aí. É, 38. Não, foi 30 só. Não, foi 38 no total. Vocês conseguiram ganhar por 10. Nossa. Conseguiram ganhar por 10. Muito bom. Ainda bem, né? Ainda bem que meu time é bom no combate, porque se for depender de mim... Ele tirou 6. Só foi a confiança do tio. Eu tirei 4, seguindo com o mesmo dado. Nossa. Tio, acho que eu sou o único que no Apocalipse Zumbi não fez nada de combate, cara. Eu tirei dado de 8. Certo. Aquela horda de zumbis vão correndo na direção de vocês, circundam o banco assim pra pegar vocês atrás dos bancos. Tá? E conforme os primeiros vão aparecendo, vocês vão desferindo golpes de espada, de machete, com a lança assim nas pernas para fazer eles tropeçarem, disparando a AK-47, dando golpes de tacos de beisebol. Conforme eles vão aparecendo, você vai colocando a lanterna assim no rosto deles, eles se cobrem assim, tem um momento de excitação, ela trava a perna dele assim, ele vai em direção ao chão, você já mete o taco de beisebol na cabeça, explode a cabeça, tá? Vocês vão destruindo todos eles um a um. Por final sobra somente aquela Bocarra aberrante, tá? Aquele último, ele vem por último ali de todos eles. E aí nele vocês fazem um ataque conjunto. A Blair finca a lança no joelho dele, nos dois joelhos, trava a lança no joelho dele, tá? Ao mesmo tempo em que a Alice vai com as espadas assim na garganta, cortando a garganta, junto com você que tá batendo com o taco de beisebol e com o... como é que é seu nome? O Chapo? O Romero. O Romero vai com o cutelo dele assim na altura do nariz. Tá? Vocês vão fatiando ele. Quando vocês desferem os seus golpes e puxam suas armas para bater de novo, a Robin finaliza dando uma rajada de metralhadora de baixo acima dele, dividindo o corpo dele ao meio. Nossa, com a AK-47. Ele cai no chão, dividido em duas metades. Tá? A cabeça dele desfalece toda esfacelada, né? Cai ao chão praticamente dividido, principalmente a área da cabeça, né? E aí vocês veem ali pulsando aquele cérebro todo deformado. Né? Eu não paro de bater enquanto eu vejo o movimento. Todo deformado, amarronzado, avermelhado, cheio daqueles grumos, aqueles pontiagudos, tá? Como se fossem tumores ali pontiagudos. Vocês veem que ele se expandiu assim por toda a região da coluna, tá? Tá pulsando ainda, ele tendo espasmos, tentando se mexer. Vocês vão batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. Ao final vocês estão banhados de sangue. Ah. Todos vocês banhados de sangue. Tudo isso aí, isso é um problema. Os 10 zumbis caindo, caídos ao redor de vocês. E a ameaça detida. Finalmente. Tá? Porém, vocês estão banhados de sangue. O cheiro daquele sangue horrível, gosmento, já semi-apodrecido. Ali, tem torneira, né? Tem torneira. Eu vou ligar a torneira, já jogando, semi-apodrecido. Né, começa a dar náuseas em vocês. Todos vocês vão jogar agora um vigor. Joga um teste para resistir a esses efeitos. O que, que vocês têm aí para ajudar? Tá, eu sou piloto, então eu sou treinada para não ter tanta náusea, até porque o carro é num espaço muito pequeno, uma velocidade tá muito certo. Grande e tal. Okay. Eu tô confiante. Eu sou prevalente. Raciocínio rápido não, eletricista não. Acho que ajuda. O que ajuda? Eu sou sangue frio. Sim. E eu sou sangue frio. Sangue frio, boa. Ajuda sim, porque você está acostumada com cenas grotescas, assim, por causa do treinamento de primeiro socorro. Dois sucessos já. Perfeito. Ah, é? É. Cena grotesca, já fiz? Bem grotesca. Gosto do treinamento. Treinamento militar, disciplina. Só não é melhor que a disciplina da lógica total. Isso, mas aí eu estou apontando com meditação. Sim. Pode somar. E aí? Como eu estou muito fora dessa parte aí, sei que eu estou morrendo. Mas. Você é durante o meio de uma rua, você é de um livro daqui. Exato. O que eu faço é. Religioso. A gente ganha alguma condição boa? Religioso. Já viu essa pequena? Acendeu um cigarro. Você sabe o que significa pera? Boa! Imagina que fumante vai, fumante vai te ajudar nisso agora. Tô morrendo. Você cheio de sangue, você senta no chão ali no meio. Isso que é frieza. Acende um cigarro. Formaram as paradas? Podem rolar. Ó, oh, Jeff, ele vai usar religioso. Ok. Não precisa nem falar, né? Saca a pera? Esse teste é pra não. Precisa de quanto sucesso, Jeff? Três sucessos aqui. Três. Preciso de dois sucessos. O que falha? El Chapo. Quanto deu aí? Não, eu quero saber o que é o teste mesmo. É pra não. É um teste de resistência física contra venenos. Contra infecção. Vocês estão banhados de sangue. Nossa. Contaminado. Deixa eu perguntar, esse. Eu tirar a dúvida, né? Já que eu vou morrer, né? Esse aqui. Esse cicatriz pelo corpo aqui, ó. Facadas e tiros. É. Me dá uma resistência? Dá, seu corpo é mais resistente. Então joga mais um. Tira um 6. Sai. Nossa, ímpar ainda. Quer gastar convicção? Tardiamente, nessa eu deixo, vai nessa, só dessa vez. Nessa convicção aqui, ó. Ó, que ninguém viu. Só um dado? Ó, Tá confiando mesmo, hein? Quem sabe é convicto, né? Aí. Ufa. O negócio aqui de ser confiável, eu sou confiável a quem me cerca ou é, a mim mesmo? Você é confiável a quem te cerca. Ah, beleza. Eu quero ter uma sobrevivência no piadista. Achei que eu ia morrer em solo 4 e morrer do cercado de merda. Pera. Então eu jogo porque gosto de piada. Opa, é verdade. Ok, seu bom humor descontrai piada. Todo mundo. Então, inclusive você. Não, opa, Vera, calma. Sorrir faz as pessoas ficarem mais saudáveis. Beleza, pode somar mais um dado. E eu sou confiável, eu dou mais um bônus pra ele. Mental, emocional. Aí agora meu bônus de confiável. Ela grita lá dentro da enfermaria. Resistam! O meu bônus de confiável passa pra ele também nisso ou não? Com certeza, isso é uma piada. Só isso traz confiança, não? Não, não. Mas a piada foi, Mas valeu pela piada. Não, trouxeram confiança, as pessoas não vão ficar com medo dele, só isso. Eu vejo ele tá tossindo alguma coisa. Não, ele passou. Não, ele tá de boa. Aí passou, não, porque eu tenho um samaritano, ou seja, como eu falei, antes o civil... Vai lamber ele. Tirar o sangue dele, vai lamber ele. Pô, eu tenho só um dado, senhor. Só um dado? Só um dado. Nossa, gasta convicção. Que convicção é o quê? Cada bolinha é um dado. Do outro lado. Eu até marquei a coisa e eu fiz errado. Só dois dados. Se desenhado aí um burrito, você ia. Eu gastaria uns 5 dados. Eu sou alcoólatra, eu já tenho dor de corpos. Não, ele é alcoólatra e ele bebeu um pouquinho. É, bebeu um pouquinho, tomou uns remedinhos vagabundo lá. Vagabundo. Tá, medicação, toma mais um dado aí. Toma mais um dado. O remédio que ele deu pra você, com o uísque. O uísque potencializa. Já que você é um alcoólatra, seu corpo tá alegrinho. Tá, eu sou impaciente, eu quero arrancar esse negócio de qualquer forma. Tipo. Tá, imediatamente caiu, você já tá se limpando. Tá, impaciente. Sou americano, americano é fresco, pô. Não são os franceses? Espaço pessoal, espaço pessoal. E aí? Quantos sucessos você conseguiu? 4. Você vai gastar. Não, na verdade eu não joguei ainda. Você vai gastar um de convicção? Eu tenho que ter dois sucessos. Tá, dois sucessos. Tá pão duro. Tá pão duro. Tá pão duro. Já tá na sua. Tô usando a persuasão. Persuada suas células a resistir. Valeu, eu tô de neoprene. Olha essas roupas de neoprene aí quando a gente achava esse marotice. Não, não existe. Você não foram inventadas. Joga todos de uma vez, caramba. Vou puxar o azar. Não, tive um sucesso só. Só um sucesso. Gasta o sucesso de sorte e enrola. Não, não, mas aqui tem um ponto de vitória, porque eu 3-3. Defensor de toque. Quer gastar mais uma convicção igual eu fiz com o Michel? Vai. Joga essa convicção, bom. Mais uma ou mais um monte? Que a mão assim? Porra, sem que cara, 5, 5, 5, 5. E aí, como é que eu continuo aqui? Marcando? Vai marcando. Marca umas 4 já de uma vez e joga tudo junto. Nossa. Você quer me matar, mano. Não, eu tô querendo não te matar. Você gastou 8. Pronto, passei. Com 2 críticos ainda. O cara gastou 8. Eu falei 5, 5, 5, 5, cara. Se você jogar todos de uma vez, quer ver? Joga os 4 de uma vez. Ah, já passei, tá bom. Eu queria passar. Só que você não, de cada vez. Se eu chego no final, o que acontece? Você não tem mais pra gastar. Que droga. Vai ter que recuperar depois. Você fazendo alguma coisa com você, nossa, você vai recuperar. Jeff. Peraí, falta aqui. Não, só que eu ia ficar fazendo no tempo depois que a gente... Pelo fato de eu ter a doença e tal, e fazer toda aquela parte do tratamento, a medicação ainda faz efeito no meu organismo? A quimioterapia é forte pra caramba. Faz, tá, ok. O que é? Quimioterapia? Joga com condição tá. Eu só me sinto mais fraca. Eu realmente queria saber como é que uma muçulmana com braço metálico com macacão de sede entra no país. Fácil, Brasil. É Brasil. Temer, em janeiro de 2017, baixou uma portaria. É cota. Passou. E aí? É. Vamos, quero ver isso aí. Não mija pra trás, não. Confia em mim, se você começar a limpar pela área do pescoço. Nossa, é. Fica melhor. Sei lá, eu só confiava, tô dando um bônus pra ela, tá? Não. Mas eu sou um bom samaritano, eu vejo que ela tá precisando de ajuda, eu vou ajudar ela. Depois eu ter me ajudado. Tá bom, dá um dadinho pra ela então. Ganho gasto convicção. Gasto uns 4 já. Bom, o que me beneficia são minhas doenças, pelo menos. Tem que gastar convicção aqui. Gasta. Apesar que você deve ter ecologista pra vocês, né? Exato. Que remédio de monte aí. Assim, eu não tenho noção do que está escrito na embalagem, esse é o problema. Esse aqui é o mapa nosso, Jeff? Eu tenho informações legais. Você tem. Fazer umas marcas. As redondezas todas. Eu não tenho para essa pesquisa lá na África. Olha isso aqui, que absurdo. Quanta casa. Referência. Isso aqui. É o, com, os condomínios que tem do lado lá da estrada. Aqui é o Washington Luiz. Nossa. Por isso tem o trânsito aí. Vamos, eu vou dar uma marcada aqui onde a gente tem certeza que tá muito infestado. Você pode ajudar depois a gente andar na cidade. Ah, certo. Doutor, você tem algum remédio pra... Diarreia? Você assistiu? Mas pra ter ou pra não ter? Você viu o Porta dos Fundos de diarreia? Merda. Não, não vi. Você viu o Puta do juiz? O último lá? Não, o último eu não vi. Só acho que quem tá mentindo é até não tá com o amarelo. Olha! Ah, dá uma amarela. Vai, Dê, joga isso aí, joga isso aí. Tem algum remédio pra alergia? Isso aqui é o... Vai com uma infecção? Deve? Com certeza, deve. Tem no meu carro. Ah, não sei. Mas como você é chato. Meu carro tá ali. Vamos gastar uns 3 pontos. Eu tô com meu kit no carro. Nossa, foi esse... Gasta aí, não tenha dó, não. Aí vocês recuperam. Desgosto. O negócio mais apelão que tem é esse convicção, cara. Só muito isso? Apelão. Nossa, tinha mais dados, não tinha? Não, não tinha. Já tava com 3 dados. Tava com 2 seu e o meu. É. Você quer, por favor? Sim, isso é verdade. Mais 3 convicção são 6. Nada. Só 2 sucessos, né? Olha aí, tranquilo. Tem 3, mas 1 é crítico. Passou. Passou. Fácil. Easy. Tranquilo. Tá, todos vocês easy, passam. Eu vou ligar a torneira, já me lavar, já falar tá pra galera, lavando. Vem se lavar aqui. Não vão... é fácil a gente ir no restaurante? Lá deve ter chovido. Mas aí vai. Sim, ter tem vestuário, mas aqui é que eu prefiro tirar isso aqui do que deixar o mais tempo. Lá a gente pode se lavar melhor. Tá tirando. Até na torneira mesmo. Mais alguém se lava na torneira? Tô com blusa branca. Eu tava. Aprenda, começa a usar roupa vermelha. É. Ou marrom. Ou marrom. Tá. Vocês se lavam ali na torneira, tudo. Tá? Recompostos, refeitos do susto, vocês saem fazendo a averiguação restante no, nos galpões. Certo. Tá? Vocês vão de galpão em galpão, procurando atrás de prateleira por prateleira, embaixo, de baixo a cima. Tá? Procurando resquícios de zumbis. Vocês vão. Só uma investigada naqueles corpos que tinha lá, tinha alguma coisa útil? Que eram pessoas ainda. Não. Nada. Celulares. Celulares só. Tá. Vocês encontram ocasionalmente um ou outro zumbi desgarrado, tá? Só que assim, eles estão tão concentrados nos afazeres diários deles, tá? Que eles nem sequer notam a presença de vocês. Caraca. Tá? Ah, interessante que alguns deles já num estado de putrefação avançado. Tá? Já num estado de putrefação bem avançado, alguns deles. Tá? Vocês encontram alguns que estão trabalhando ainda. Né? Curioso, vocês veem atrás, onde tem uma outra arinha de lazer ali, vocês veem dois de frente, murmurando um de frente pro outro, como se eles estivessem conversando um com o outro. Um deles, nesse mesmo lugar, ele fica olhando, andando no chão e ele pega a bituca de cigarro, põe na boca, aí a bituca cai, aí ele fica olhando, ele pega a bituca, põe na boca, caraca, ela cai, aí ele pega outra bituca, põe na boca, cai, ele é obcecado em fumar ali, Tá? Vocês pegam esses aí que estão completamente distraídos e exterminam eles facilmente. Mais pra frente, caso o meu acabe morrendo, eu fico imaginando no lugar desse cara. É. Hora de ganhar um tormento, né? É. Não, não precisa. Eu tô fazendo isso pelo roleplay, por isso que eu falei. Certo. No, vocês vão averiguam todos os galpões aqui, começam a averiguar a área do vestiário aqui e tudo, tá? E aí quando vocês chegam na área do refeitório, vocês são surpreendidos por um som que chama a atenção de vocês. Lá no fundo, panelas caem. O que vocês fazem? A gente vai lá, o único lugar que tem comida, a gente tem que limpar isso. Vai lá ver? Tá, você tá indo na frente com a sua lança, você dá a volta num balcão do refeitório, tá? Atrás desse balcão fica a pia, a cafeteira, né? E aí quando você dá a volta ali, você vê um cara sentado no chão. Um cara tremendo assim, assustado, olhando pra vocês. Tá machucado? Primeira coisa que eu olho, tá machucado? Não. Não tem sangue nenhum no corpo dele? Não. Aí eu abaixo, então. Você tá bem? Como você tá? Tô. Quem são vocês? Nós só conseguimos entrar aqui. Deixar um lugar seguro. Tranquilo. Seguro? Tá cheio deles. A gente já matou todos eles. Como matou? Matamos. Só confie na gente. Vem cá. A gente vai cuidar de você. Ele tá assim, transtornado, morrendo de medo. Ele vai olhando assim. Quero tentar, literalmente. Ele vai olhando assustado pra vocês, né? Ele olha meio... estranhando você, né? Uma moça fina, delicada, garbosa, com uma lança toda cheia de sangue. Né? É. Aí olha pra Alice, duas espadas, uma em cada mão. Olha pro El Chapo, aquele cutelo, né? Aí olha pro outro lá, o Quart do. Se é aquele. O general do Avatar. Tipo nossa, aquele cara verdade. Lá. Olha o general Corte, né? Aí olha pra muçulmana, cabeça raspada, braço metálico, AK-47, o cara ele fica assustado, fica coado. Mais medo que com zumbi. Eu estendo a mão, tentando acalmar. Até o menino não tá Não. Acalma pra ele vir com a gente. Chegando lá. Feito isso, você dá uma acalmada nele. Aí vocês levam ele pra enfermaria e deixam ele sob os cuidados da psicóloga. Acharam os comprimidos? Vai pro bota curar. Acharam. Acharam. Tá. Bom. Aí eu faço pra ele assim que eu tô certo. Interessante. Muito bom. É, bom, gente. Essa chuva não dá, é, o problema é a chuva, né? Já são 12h30. Esse cara que tava lá é um eletricista? Esse cara? Como que ele é? É porque o Gel vai fazer um eletricista, vai fazer ele mesmo. É verdade. Quero nem ver. Não é um eletricista. Droga, se já fosse o Gel, a gente encontrar ele ali já. Não. Eu ponho o Gel em outro lugar. Não, é tipo um dado de sorte. Se for um par, ele é, senão não. Não é o Gio. O outro só com três dados lá. Não, era só pra saber se é. Sim. Depende do que ele faz. Que nem jogo, dois dados também. Vai da criatividade de como você utiliza suas características. Basicamente, é isso que te dá dado. É por isso que o sistema basicamente é 80% narrativo. É, narrativo. Falou, aconteceu, falou, fez. Como tá, velho, o bom do sistema narrativo? Tá um pouco mais estável ali. Bom, já passou. Já passou aquela primeira hora crítica, você conseguiu manter ela estável. Isso aumenta um pouco as chances dela se restabelecer. Tá chovendo aí, Vini? Não, é porque eu já tenho que... Eu vou pegar um guarda-chuva lá dentro, não, então. Eu estou morto já. Eu se eu não for agora, provavelmente eu não consigo mais dirigir. Eu estou morto. Você já está certinho, né? Ah, eu também faço. Também está certinho. É verdade. Umbrella Corporation. Eu sou da corporação rival da Cerberus. É, rival da Cerberus. Aí, na verdade... A Alice nunca. A Blair nunca foi uma piloto. Ela sempre foi da Umbrella. Ela só tá ali, ó. Era uma do Blake correndo no lugar dela. É. A menina que perdeu o braço é ela. Gostaram do sistema? Muito legal, né? Eu gosto bastante do sistema na sistema aí, o que está jogando lá, tipo assim, sabe? É, é sempre jogo. O que você quer fazer? Então você faz. Não, antes de eu sair da minha casa, eu fiz uma lista que era. Dava o dobro dessa aqui. Só que aí eu bati o carro, perdi metade. Mas, tipo, eu gastei acho que uns 5 ou 6 de convicção das coisas que eu queria ter. Ó, gente, eu quero ter tal coisa. Não, pra isso aí, gasto de convicção. Então, tá, carro. Eu coloquei até um gerador elétrico de manual, tá ligado? Até aquilo lá tinha na minha casa, só que isso aí custou 3 de convicção, coitado. Mas vale a pena. Não, aqui. Antes de eu sair da minha casa. É, porque essa aqui a gente já tava jogando um tempo, já. Essa aqui, ó, eu consegui galão de água, comida, roupa, enlatado, gasolina, corda, fósforo, os maços de cigarro meu. Eu tenho quilos de carvão, gerador manual, munição, óleo, óleo de cozinha, né? Uma lona, bateria de carro extra e uma caixa de isopor pra guardar algumas coisas. Né? Pra guardar coxinha. Além de tudo que eu já perdi. É. Sentar na frente das escolas. Sentar esse preto cabelo pra frente. Só vendo a merda acontecer só. Tá vendo? Nunca aceito balinha desconhecido. Quem vai perder? Não, a gente tem que te guardar tudo. Tem um mini guarda-chuva. Ah, eu tenho um aqui, pode dar pra outra pessoa. Gente, só cuidar com o pau, vai pedir a foto. Até a próxima. Até a próxima. Pode dar pra outra pessoa. O Alice vai querer, hein? Vai com isso. Foda, você tem que focar em alguma coisa, cara. Eu fui tentar fazer assim mais plural, meu cara, só que você vai, qualquer coisa joga um dado ou dois. Então agora eu vou focar em medicina. Eu acho que o nosso grupo vai precisar. Vamos procurar. Então, eu peguei e eu peguei agora cirurgião pra poder fazer, né? Que aí, ó, quando for fazer alguma coisa médica, eu jogo pelo menos 5 dados. Aí já auxilia. Mas você adquire característica no jogo? Bom, o dia é fácil, ganhar uma característica nova. E aí, barraco? Hã? Olha o barraco que tem no bolso. Tá. Mantei? Eu tenho que ir lavando a minha casa. Tá geladinho. Mais algum? Vamos lá. Olha, vou levar uma flor, hein? Olha. Se não molhar, eu nunca vi. Você é uma sua? Enfia dentro da camisa, cara. Vai molhar tudo. Tem pressora? Não. Não. Se Deus aqui, não. Então leva ou pega depois. Então foi embaixo da camisa. Então foi embaixo da camisa. Não, vai molhar. Foi embaixo da camisa. Caralho. Olha, foi embaixo da camisa. É isso, molha lá dentro. É, você não pega um. Se pega aqui, ficou bom. É só um aí, é só um. Não, eu vou embaixo do colhão. Não, toma isso aqui. Mas por isso, vai, eu vou. e vou correndo até lá. Os filhos não pegam. Eu sou ágil, eu pego um dado. Eu tava falando para o é tipo o Ariel, pra mim, sentou no jogo, pronto, isso. É. Tem de complicação, não tem que aprender regra, nada. Pô. Muito bom. E é excelente pra temática. O negócio é mais narrativo mesmo, mais interpretativo. Caça ali na cara. É ansiosa pra caramba, cara. Pode ir pra onda, cara. Não, relaxa, tá dando uma mão. Ó, aqui estão todos os plásticos, tá o... Quanto é que deu aí pra não rachar? Não, esse aqui é nosso, eu acho. Tem que rachar lá mesmo. Eu roubei um dado. Inclusive, de domingo eu tava até comentando com o Lucas, né? Eu que de você tem pago no refrigerante, você não tem como. Eu acho isso errado. Ah. São raros os dias que você toma, refrigerante, são raríssimos. Deixa eu ver. Você dá um erro, você não consegue fazer diretamente. Até porque eu não fico. Sabe, o Domingão fala que tinha jogo, fala que história. Mas Domingão, acho que eu não vou conseguir jogar. Vou ver se da minha tia e do meu tio. Eu só tô combinando com o nome de natação, cara. Às vezes eu tô pensando em a gente fazer alguma coisa amanhã, se eu já falar amanhã. Não, amanhã tenta pôr. Tenta pôr. É muito forte, você. Sim. Mas que hora vai ser? Amanhã começa às 4 e chega às 8. Porque fechamos o super, né? Amanhã tem que ficar do trabalho. Então. Aí, você tem trabalha à noite e tem que trabalhar no domingo de manhã. É, tá contando. O que você está falando? É burro. Boa coisa. Então não está pronto. Foi bom que tem aqui. Eu acho que é mais fácil, eu não sei se é. Tem algum problema para fazer isso aí? Porque a gente vai para onde? Não, tem problema nenhum, tem certeza? Eu posso levar vocês até lá. Não, eu tenho. Estou em casa, estou no ar. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,